tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabarito e elegância, começando com ele, Márcio Zanon. Ei, puta de onda, caralho! A rata de Recife vai te dominar. Eu tenho um segredo, não posso te contar. Eu sou a Rubinox e vim para ganhar. Vem me provar. Eu queria ver cantar a música merda que elas cantaram na final. É o único verso bom é o da Rubinox, né? Inclusive. Eu nunca sorri sem dente? Não. Ai, gente, ela tentou lançar um bordão na última parte. Uhum. Que ódio. Tivesse falado de pantonete, tinha sido bem melhor. É, fazer um zigue-zigue, né? Uhum. E também temos ele, né? Léo Oliveira. Gente, eu tô passando aqui atrás. Uhum. Pois é, vida, eu só queria viajar até o sol. Quem sabe assim desisto desse teu lençol. Gente, que poético. Né? Matando. Que loucura! Tô muito sideral, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, uma Ferrari no espaço sideral, pelo amor de Deus. Gente, aquela música não é tão ruim. Das que ela já lançou... Amiga, mas é bem ruim. Eu achei melhor Bug, Brasil. Brasil! Não, eu também não achei. Eu coloquei na régua que ela é, tipo, top 3, porque o resto é, tipo, top 89. Amiga, Bug Brasil tem o refrão que pega. Maior e melhor. É um inferno, porque não é bom. Agora, no espaço sideral, eu acho bem ruim. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré? Que bosta é essa, gente? Ai, amiga, é muito gira de hétero, né? De hétero com... É, mas, fazendo okay, a Glória Groove. Ela assumiu o lugar da Glória Groove, então, agora. Ah, uhum. Tá. Ô, Sassi, mas queria dizer, viu, antes da gente começar de verdade, que tivemos aí uma final apoteótica, né, que coroou a vencedora das vencedoras. Sim. E, além disso, a final de Drag Race. Exato. E também, a final de Drag Race, né, menino? Sem Miss Simpatia, sem volta das perdeãs. Sem nada. Sem nada. Sem pegada, aí, sem graça. Ganhou? Hã? A Bárbara ganhou? Ganhou. Ganhou. Ai, que tudo. Ganhou. E assim, ganhou, bem, ganhou bem ganhado. A Siri ficou em quarto. Ele não foi pra final, bichinho, novamente. Gosto da Parfait só porque conheço ela de The Traitors. É, mas a gente vai torcer pela Siri agora que ela vai fazer o Survivor 50. No começo, gente, ela não para, essa mulher, não dá... Vamos dar uma descansada? Ela tá tentando ganhar, amiga. Ela nunca ganhou? Nunca ganhou. Não, foguete não tem ré, né? Não dá ré. A Parfait já tinha ganhado, né? Já. Já. Tava de ganhar duas vezes, né? Só que uma foi roubada. Ficou aparecendo pra mim os tweets da amizade das duas. Achei tão bonito. Ai, elas são lindo. Muito fofas. Elas são muito fofas. Chorei com elas. Eu também. É Survival Soulmate, né? Sim. Eu amo. Essa semana a gente começa um revezamento de participantes, né, menino? Nesse momento que estamos gravando aqui, a Amanda está no Detal, né? Animadíssima, né? Vai ver... Drag Queen. Miss Mariah. Não, Miss Mariah que ela vai ver. Né? Vai ver Miss Mariah. E semana que vem, Leo estará passeando. Ah, mas não, mas ele vai estar aqui. Vou estar aqui. Gente, que maravilhoso. Então só a Amanda mesmo que tá de frescura. Mas vamos... Eu amo. A mulher sempre tem privilégios, né, no trabalho. Que? É isso, né? Tem privilégio, tem licença maternidade. Cadê o homem, né? Daqui a pouco ela engravida aí, só pra... Só pra não gravar. Ai, que ó. Do nada, bicho. Ai, que raiva, gente. É, mas assim, pelo menos a gente pode gravar, né? Tem gente que vai ficar 27 anos sem poder fazer nada. Ah, tá. Pensei que era a gente podia engravidar. Ah, e podemos também, né? Ah, é? Ah, oh, meu Deus do céu. Mas tem gente que não vai poder sair realmente de casa, né? Por 27 anos. É, né? É a vida, né? É o que dizem, né? Ó, nesse momento, inclusive, acabando o show de Pedro Sampaio, né? Terminando com dançarina, esse grande hit aí. Feiticeira faz feitiço. Não, é dançarina que ele tá cantando, amigo. Não, mas ele tem, a feiticeira é a nova, é o hit do Fit Dance no momento. Você me feiticeira, esse? Feiticeira. A música só fica feiticeira faz feitiço. Acabou o show de Pedrinho, olha que loucura. O show do pendrive, né? Acabou. Menino, ele meteu um abracadabra, meteu Titanium, meteu Black Eyed Peas. O homem tava nervoso no pendrive. A playlist do Spotify dele bombou. Mas eu prefiro honrar o Pedro Sampaio do que trazer David Guetta, essa galera de fora. Porque o Pedro Sampaio faz umas músicas, né? Coisa, né? Ele canta, ele dança, ele tem carisma, né? As músicas dele sempre é hit no Fit Dance. Então, gosto. Voltou pro palco, menino, que loucura. Próximo show do Detal é Jason Derulo, né? Esse grande sucesso aí. Grande ah, nosso grande gay, né? Segundo a Amanda. Jason Derulo. E depois tem Sonze, né, menino? Depois tem Sonze. Ah, é hoje Sonze? É hoje, é Sonze. Ah, eu vou perder porque eu vou estar gravando, depois vejo. Poxa, que chato, né, menino? E pra fechar, Backstreet Boys, né, menino? Pra fechar o dia aí. Que hora que é Backstreet? 11h15 da noite. Ah, e Sonze é o quê? 10? Ou 9? Hã? Sonze. A Sonze? A Sonze é 10. Quem sabe, né? Não vai. Quem sabe, né? Eu conheço. Nunca se sabe, né, menino? Então vamos começar nossas notícias e amenidades, então. Começando com a notícia que me surpreendeu muito hoje, né? Eu fiquei muito passado, chocado. Porque Hunting Wives foi renovada pra segunda temporada. Né? E ela foi agora adquirida pela Netflix de vez, né? Que antes ela só tinha o direito de exibição nos Estados Unidos, por isso que não entrou no Brasil. Só que a Lionsgate tinha vendido essa série pra um monte de país, né, menino? Então, na segunda temporada, ela é original Netflix. A Netflix vai ter direito de exibir a primeira temporada globalmente, exceto pro Canadá, Austrália e mais uns 2 ou 3 países. Não vão poder passar a segunda temporada de Hunting Wives, né? Que negocião, hein? É isso, mas aqui no Brasil vai chegar em algum momento, então, a primeira temporada. Acho que é a partir do ano que vem, que o licenciamento que eles tinham acaba com separado, e aí vem tudo pra Netflix, aí eu acho que vai entrar a primeira temporada, né? Mas a segunda vai ser exclusiva Netflix, tá? Esse grande mousse aí. Inclusive, Zé Gui falou que eu devo incentivar vocês a assistirem pra poder comentar a segunda temporada. Ah, jurou, né, menino? Ele falou que eu tenho que... Com todo respeito, Zé Gui, mas não vou ver, não. Incentivar vocês a assistir, tá? Menino, notícias aqui do mundo de Night Agent, né? A série que tá rodando aí a terceira temporada. Teve uma baixa, né? Porque a menina que fazia lá a sidekick, fit romance, né? Do Gabriel Basso, saiu da série, né, menino? Falaram que não tinha história pra ela na terceira temporada. E aí tiraram ela, falaram que qualquer coisa pode ser que ela faça uma participação. É. E eu amo que o nome da mulher é Luciane, né? O nome dela. Luciane Silêncio. Luciane Silêncio. Agora vai fazer, com ela, né? Calaram ela mesmo, né? Bichinho. Ai, ai. Menino, quem entrou aí, arrumou emprego, né? Matt Reeves entrou para o elenco da segunda temporada de Presumed Innocent, né? Acima de qualquer suspeita aí. E ele vai ser o advogado que vai defender, né, Raquelzinha Brosnahan, nossa Lois Lane. Né? Matt Reeves, o grande Perry Mason Coifer, né? Perry Mason Coifer, exatamente. E como é que era o nome dele na série da família? Kevin, né? Era o Kevin Walker. Kevin Walker, exatamente. Ai, ai. Menino, HBO contratou aí um roteirista e falou que vai ter terceira temporada de Big Little Lies, sim. Tá. Quem pediu? Não sabemos, né? Quem pediu, não sabemos. Quem pediu foi Nicole, né? Menino, Nicole tem tanto trabalho, pelo amor de Deus. Ela tem umas 3 séries que ainda não saíram. Ah, mas Big Little Lies é especial. Oh, meu Deus. Será que vão trazer Meryl também pra sofrer de novo? Acho que não. Se bem que Meryl também tá aceitando, né? Porque ela tá fazendo 17 temporadas do Only Murders in the Building, né? Que a gente achou que era só uma pontinha e a bicha já tá 3 temporadas. Né? Não larga o osso, a gata. Nossa, mas tá vazio esse show do Pedro Sampaio, hein? Ele mandou o povo fazer um trenzinho. Agora deu pra ver que tá vazio. Outra coisa. E aí, menino, já que a gente falou dessa menina que foi contratada pra ser roteirista do Big Little Lies, né? Francesca Sloan. Ela, por acaso, é a roteirista e uma das showrunners de Senhor e Senhora Smith, que foi, que teve sua segunda temporada adiada indefinitivamente, né? Falaram assim, menino, deixa aí. Se um dia tiver, teve. Se não tiver, não teve. Vamos marcar de combinar, né? É isso. Foi bem isso mesmo que fizeram com ele. Vamos combinar de marcar. E aí, né? Quem apareceu aí? Brian Fuller, né, menino? Brian Fuller não larga esse osso de Hannibal lá. Ele que foi expulso da série do Jason, né? Que estão ainda esse caralho, gente? É, ele foi expulso da série, né? E aí agora ele voltou com o papo de Hannibal, né? Que ele já falou que queria fazer um remake, um rebrand, um negócio. E aí ele falou que ele queria muito fazer uma nova temporada focada em O Silêncio dos Inocentes. Finalmente, ele queria que Zendaya fosse a Clarice, né, da série. Queria que ela fosse a Clarice Sterling. Aí ele falou assim, menino, né? Falaram que se a gente jogar pro universo, às vezes materializa, né? Então, jogou pro universo. Pra ver se alguém ajuda ele. Nem os fãs de The Way é tão iludido como esse homem. Não, é aquele negócio. Os fãs pedir, tudo bem. Agora o criador da série ficar enchendo esse saco toda hora, né, menino? Eu acho pouco. Não, Zendaya caiu em outra trap dessa depois de Euforia, né? Nossa, ela deve estar doida pra sair, né, menino? Não deve haver a hora de acabar essa bomba. Ai, ai. E para alegria de todos nós, menino, Overcompensating foi finalmente renovada pra segunda temporada. Amor. Né? Levou só 4 meses pra renovar, então gerou uma certa preocupação em todos nós, né? A gente acha que no Prime Video, né? A gente sempre tem essa desconfiança, né? Que o Prime enquanto Video isso, as séries de hétero sendo renovadas da torta direita. Menino, só a Reacher, né, que se salva dessa dúvida, dessa vida dúbia do Prime Video, né? Porque a dos carrinhos foi cancelada. A dos músicos a gente não sabe. Senhor e Senhora Smith adiaram pra sempre, né? Então, não estamos sabendo aí o que a Prime Video quer fazer da vida, né? Agora não sabemos se vai ter segunda temporada de namorada, né? Namorada tem namorada. Não sabemos. Menine! Aí para os fãs de The Bachelor, né? Taylor Frank Poe, né, de Mormon Wives, foi confirmada como a Bachelorette da próxima temporada. Olha aí. Vamos tem que assistir. Mais um reality pra assistir. Que inferno. Henrique vai amar ter vocês acompanhando junto com ele. O Henrique vai ter que dar todas as coisas, as direções, né? Porque a gente nunca assistiu essa bosta. Não faz ideia. É igual The Bachelor, só ficar dando flow, barrar. Mas é como se eu tivesse The Bachelor também. Eu nunca vi o The Bachelor na minha vida. Eu só vejo, tipo, quando tem no RuPaul o desafio que eles imitam. É o máximo que eu vejo. Ah, mas é auto-explicativo, vocês vão pegar rápido. Ah, tá. Porque agora vai ter o Golden Bachelor, né? Que são com os bachelors mais experientes, se é que a gente pode dizer assim. E em janeiro estreia o Bachelor com a Taylor, né? A Taylor Frank Poe aí do Mormon Wives. Então, grande mousse, sucesso ela demais. Assumindo o status de supercelebridade, né? Duas no Dancing. É isso, e ela falou que ela vai estar lá na Premiere pra prestigiar as amigas. Né? Ela já avisou, falou que vai estar lá pra prestigiar. Próximo ano vai tomar no The Traitors também. Ai, tomara, amigo, eu tô sonhando. Meu sonho é ter. É que já teve a Phaedra, né? Mas tem uma Married to Medicine em The Traitors também. Pode ser Demi no The Traitors, né? Imagina aquela mulher insuportável. Ah, seria bom, amiga. Mas elas fizeram as pazes, né? Elas fizeram as pazes, né? Estão todas de bem, aparentemente. Off-screen, né? Foi o que disseram. Off-screen não, no TikTok, na versão TikTok. É. Porque tem o conteúdo depois do conteúdo, né? Porque o mundinho Mormon Wives, ele é alimentado constantemente. Ai, ai, também quem confirmou aí sua volta, né, Ryan Seacrest, confirmou aí que vai voltar pra 24ª temporada do American Idol. Como se alguém tivesse alguma dúvida, né, de que ele fosse voltar, né? Que ele vai ficar só apresentando o quê? Roda da Fortuna, que tá fazendo. Ele tinha saído? Não, menino, é porque todo ano tem essa palhaçada. Ai, vai renovar o jurado, vai renovar o Ryan. É todo ano. Aí confirmaram o jurado semana passada, né, a Carrie, o Luke e o Lionel, que inclusive vai estar no detalhe amanhã, sábado, né, Lionel Richie. E aí, essa semana confirmaram ele, que ele volta pra temporada. Ele que tá todas as temporadas, né, da série, né, Ryan Seacrest, né, desde a primeira. Ele é o Pedro Bial do American Idol, né, porque ele tinha um colega que foi demitido e ele continuou, né. A primeira, não é? Era um menino louro, parecia um NSYNC ele. Eu acho que eu lembro, mais ou menos. Foi demitido aí. Menino, pra nossa surpresa, né? Liane foi renovada pra segunda temporada pela Netflix, tá? Grande Liane. Grande série Liane. Nossa audiência aí assistindo o primeiro episódio, né? Que fez bombar tudo. Ah, é? Foi só essa merda aí. Que absurdo, que absurdo. Gente, esqueci qual que é Liane. Foi dessa merda, mas eu esqueci. Qual que é o nome? É a da véia que fica sem marido, que o marido trai ela. É a sitcom. Ah, das irmãs? Das irmãs. Irmã amiga, sei lá. Ah, tá. Isso. Eu falei essa merda, eu nem lembrava qual que era. As irmãs com a cara caída. Irmã, né? Tudo craquelando. Tudo craquelado. Que é mais aqui, menino? Olha que loucura. É... Eles estão com agora esse negócio de relançar, né, o filme no cinema, né? E semana que vem, High School Musical 3 vai voltar aos cinemas. Já comprou seu ingresso, tá bom? Não sabia nem que ia voltar. Vai voltar, próxima semana. Vai estar aí nos cinemas pra você poder conferir. Ai, amigo, tá muito caro o cinema, acho que não vou não. Vai ficar pra ver um filme que você já viu, né, amiga? Né, menina, eu já vi 80 vezes. Só que dá play no Disney Plus, você assiste de novo, né? Exatamente. E hoje também teve aí a conferência da Nintendo, né? E eles lançaram aí o anúncio, mais uma conferência da Nintendo, né? Porque eu perguntei pros Anon se a Nintendo faz anúncio todo dia, porque todo dia tem uma conferência diferente, né? Todo dia anúncio o jogo, todo dia anúncio... Grupo uma hora. Uma hora, bondade tal. Sua, né, minha senhora? Mas, amiga, começou às 10, acabou às 11, eu não fiquei mais que isso, eu saí. A senhora não ficou, né? Eu não. Mas o resto ficou, né? Porque o grupo essa semana foi muito movimentado com o julgamento de Bolsonaro, né? O pessoal o dia inteiro. E Nintendo, né? Uhum. Aliás, se você não faz parte do nosso grupo, faça parte do nosso grupo do Telegram. Se tipo, quiser, por sua conta em risco. Falta de mensagem não vai ter. Vai ter sempre um coleguinha com o mesmo assunto que você. É rolou isso. O plot, teve um plot rápido, né, do filme do Agente Secreto, né? Exatamente. Que eu não entendi até agora. É amiga, porque ninguém entendeu. Amanhã, né, no caso, quando as pessoas estiverem ouvindo, na segunda-feira, a Academia Brasileira vai indicar o filme que vai representar o Brasil na busca pelo Oscar, né? Ok. E aí tem 6 finalistas, que é o Baby, o Oeste Outra Vez, Manas, Agente Secreto e mais outros que eu não esqueço, que eu esqueci. Mana pisa muito. Para, mana pisa menos. Para, pisa menos, pisa menos. Ai, saudade, era tudo, gente. Mana. Ai, gente, que momento. Devia ter no detalhe, né, elas quatro. Porra. Ai, por favor. Mas só vai ter a Glória, né, menino? Só vai ter a Glória Cruz. Né? E aí, menino, o que acontece? O filme do momento, que todo mundo tava, já deu como certo de ser indicado, de ser o nosso representante, é o Agente Secreto, que ganhou Cannes, né, pro Wagner, pro diretor, tá fazendo um circuito de festival, já arrumou um distribuidor lá nos Estados Unidos, né, que vai fazer toda a parte da promoção. Então todo mundo já deu como carta marcada. Uhum. Só que, estranhamente, nessa semana agora que saíram esses 6 finalistas, começou uma certa pressão de que o Brasil deveria levar Manas para ser o indicado do Brasil para a lista do Oscar. E aí teve uma carta com 80 empresas capitaneada pela Dona Magalu, a filha do Temer, fizeram uma carta dizendo que é um assunto muito importante, porque aparentemente é psica em forma de filme. Né, E aí que é um assunto que as pessoas têm que tratar e tal, que nada melhor que a visibilidade, perere o pão duro. E aí começou essa pressão, de repente, assim, nessa carta. Aí a Fernanda Torres hoje compartilhou no Instagram dela o trailer falando dos prêmios, do filme, não sei o quê. E aí todo mundo, meu Deus, Fernanda, não faça isso, vai matar o Agente Secreto. Aí Fernanda percebeu que o rojão tava entrando no cu dela, né? Automaticamente, na sequência, ela postou o trailer do Agente Secreto também. Falou, esse aqui também é ótimo, hein, gente? Exato! Eu não vi, mas minha filha viu, né? E aí, menino, tá essa guerra aí, né? Até o Walter Salles vai apresentar uma sessão do Agente Secreto essa semana que vem, sei lá em Nova York. Então, o outro filme é de quem, o Manas? O Manas é de uma diretora de Pernambuco, se eu não me engano. Mariana alguma coisa. Né? Então, eu só não tô entendendo por que elas estão fazendo isso, entendeu? Eu acho que. Algumas pessoas acham que é um complô contra o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do Agente Secreto, né? Porque na época que ele também estava super cotado pelo Aquarius, também fizeram uma campanha super esquisita e o Pequeno Segredos foi o representante do Brasil pro Oscar, né? E não chegou e nem no Não chegou pequeno, nem lá. Né? Exato. E agora, com Bacurau também, ele não foi Bacurau. E aí agora, rolando a mesma coisa de novo. Então o pessoal acha que tem algum problema com o Kleber Mendonça. Eles querem que o Kleber Mendonça não role, não vá. E é o que eu falei lá no grupo. Se a moça Magalu tá de um lado, eu estou oposto tudo dela. Porque não vou com a cara. Então... Gente. O santo não bate, né? Será que não podem botar o filme do Jovem Nerd, não? Como representante do Brasil? Ah, é porque não estreou, né, menino? Ah. Não passou no festival, poxa. Mas é esse mês, né? Cinemark. Você tem Cinemark Club, você pode assistir com seu ingresso de graça. Ah, amigo, pior que eu tenho que gastar meus ingressos no Cinemark Club, que já vai vencer. Então você vai assistir o filme do Jovem Nerd pra trazer a review pra gente. Ah, mas sabe qual que eu quero ver? Eu quero ver aquele filme da... É tipo Entretempos com a... Ah, Margot Robbie e o Carol. Né? Achei querido esse trailer também. Achei bem querido esse trailer. Achei simpatique. Eu quero ver esse mês só aquele do King lá da Caminhada. Né? Ah, da Caminhada também quero ver. Quero ver ela com a Caminhada. Ah, da Caminhada quero ver também. Inclusive uma sessão eles fizeram com as pessoas na esteira, né? Sim, Deus me defenda. As pessoas caminharam a duração do filme inteira, bom. Isso que vão botar aquela música de Cidade Negra na trilha, né? Você não sabe quanto eu caminhei? Exato. Eu amo. Então é essa a polêmica do Oscar. Quando as pessoas ouvirem, na segunda-feira vai sair o indicado. Eu ainda acho que vai ser o Agente Secreto, né? Porque se a gente tem alguma pretensão de realmente o Oscar vir para o Brasil, a gente ter mais chance, eu acho que é realmente um Agente Secreto. Né? Uhum. Não posso falar sobre o filme porque eu ainda não ouvi, só o filme só estreia em novembro, né? Mas a gente tá pelo Wagner Moura, né? Exato, estamos apanhando vaguinho, né, gente? Já não entrou no M. Meu sonho é que esse homem vire pra mim e fale: você é a cachorra mais boa desse calçadão. E as listas estão botando vaguinho aí, indicado a melhor ator, né? Uhum. Ele ganhou, não ganhou Cannes ou não? Ele ganhou Cannes, melhor ator em Cannes. Então, vem com um know-how diferente. Quem é Manas na fila do Cane? Mas o Cane de cinema ou de publicidade? O Cane de cinema. São diferentes, né? Sim. E o Cane próximo? Juliette, artista? Deus, você tem álbum gravado? Então você não é cantora. Eu amo. Mas o que eu tava falando antes disso, né, que teve a Nintendo lá, é porque eles anunciaram o Super Mario 2, né, que vai ser Super Mario Galaxy, o filme. Amor! Né? Que vai estrear dia 2 de abril, de 26 já, de ano que vem, já rapidinho, né? Nem deu pra sentir saudade. Bruno tava falando lá que tem rumor que a Margot Robbie vai fazer outra princesa, né? Ah? Em carne e osso? Não, a voz dela, né? Igual não tem a Anna Taylor que faz a Peach. Uhum. Aí vai ter a outra princesa. Ai, Rosalina? La Rosalia? Não sei o nome dela, esqueci. Por onde anda a Rosalia, né, menino? Não sei, menino. Espero que eu mando banho. Beijo, Rosalia. E aí, ele falou que tava lá o rumor. Agora, não sei se foi que era rumor ou se era um desejo dele. Não prestei atenção, mas falou de Margot Robbie. Entendi. Mas aí eu lembrei que Chris Pratt é a voz do Mario, né? Fiquei triste. Ah, é. Mas como eu vejo dublado mesmo, né? Então. É, a gente vê com o Guilherme Briggs. Eu vejo dublado mesmo, em PTBR. Mario. O que mais temos aqui? Menino, Fundação foi renovada pra quarta temporada, né? Essa grande Olha série. Aí, Lee Pace, né? Ainda pelado em nossas telas. Todos falam muito sobre essa série, ninguém assiste. Que é isso, então, Henrique vê. Então, todo mundo assiste, Henrique assiste. Sucesso de pau. Henrique só vê as coisas que ninguém vê, né? Essa, Bacherolete. Bicho. Mas é bom que ele acrescenta as coisas pra gente. É. Epa, porque é bom. Isso eu gosto. Né? É sobre. É o importante, gente. O importante é estar conferindo as coisas e assistindo. E alimentando. Né? Alimentando só tá me alimentando. Quê? Que? Tanga! Que baixaria! Baixaria! E o James Gunn, menino, depois semana passada ele anunciou aí o filme, né, Superman, o Homem do Amanhã, ele falou que nesse filme, Superman e Lex Luthor vão unir forças, né, pra lutar contra um adversário mais forte que eles. Olha aí. Né? Então, finalmente, eles vão poder se pegar, graças a Deus. Eu queria que o Lex Luthor fosse patinado nesse filme. Ah, uma pena que ele não tem cabelo, né, menino? Se botasse a peruca, ia ficar ótimo. Não, nossa, menino, como só... o Nicolas Holt ficou um negócio platinado, né? Ficou. Ficou um GDC4, né, menino? E ele retoca bastante, né? Ou tá durando. Porque... Graças a Deus. E não tá tendo corte químico ainda, né? Então... Pois é. Graças a Deus, né, menino? Se eu fosse aquele descolorante, não ia ter paz. Ai, que ótimo. Ai, ai. Essa semana a gente também teve aí o primeiro trailer, né, menino? Provavelmente o único trailer do filme do Caramelo, né? Com Rafa Witt. E muito fofinho, gente. Muito fofo o trailer do filme. Que estreia já. Não vi o trailer ainda. Não viu, amigo? Assiste, é fofo. Não, eu vou assistir o filme. Com certeza vou assistir. Só que eu não vi o trailer ainda, porque não deu. 8 de outubro estreia. Mas será que a gente vai chorar? Não queria. Ah, amiga, como não é o cachorro morrer, a gente não vai chorar. Ah, amiga, mas o cachorro vai ficar triste. Vai. Ah, amiga, é isso aí. E aí a gente vai ficar triste junto com ele. Mas a vida é triste, amiga. Ai, que horror. Aquela amiga que pesa o rolê, né? Que ódio. Ai, gente, pensa, eu tô falando a verdade. Eu não tô aqui pra mentir pra vocês, entendeu? Eu não tô aqui pra sofrer, né? É isso aí, vou sentir saudade pra quê? E é isso, menino, fechou. Tem alguma notícia das monstras lá, das K-pops? Ah, não. Não, menino, ultimamente eu tô acompanhando as entrevistas delas, tão bonitinho que a história da... Aí eu falei que não tinha, já tô falando. É da Ruby, que é a protagonista, que é a Arden Show, e a EJ, que é a voz principal e a cantada. A história delas é toda de superação, porque a Arden Show falou que tinha desistido da indústria depois que ela foi, que teve aquela série da Netflix ruim, dela cancelada. Qual? Ela falou, isso é do The Partnership lá, que ela fez com... A advogada? É, ela foi a última. E aí, série. Eu adorei essa temporada dessa série, eu adorei. E aí foi cancelada e ela deu uma pausa e falou assim: vou parar, não quero mais atuar. E aí, 3 anos depois, surgiu esse do K-pop. Ela falou: ah, vamos tentar, vamos ver. Eu sempre quis dublar, né? Vamos ver se dá certo. E foi. É, porque atuar ela não atuou, né, amiga? É. E aí a outra foi. Treinou por 10 anos, depois foi mandada embora da agência dela porque tava velha demais pra cantar K-pop. E aí ela começou a produzir e tá aí hoje. Aí achei tão bonitinho as histórias dela e fico lá acompanhando. Elas foram no VMA, as atrizes, as eu meio que Sasha disse sem nenhuma cerimônia que dublar não é atuar. Olha o sindicato dos dubladores aí. Poxa, Guilherme Briggs vai ficar chateado comigo, né? Morra. Elas foram no VMA, só apresentaram um prêmio, foram embora, deram o prêmio lá pra Sabrina Carpenter, né? Verdade? Ou foi pra Ariana? Esqueci. Não sei, amiga, que eu, depois que eu vi o número da Mariah, eu desliguei. Ai, menina, elas deram qual prêmio? Ah, esqueci. Eu acho que foi da Sabrina. Foi. Ah, que ela, que a menina, que uma das dubladoras chega a ser menor que a Sabrina. Falei, gente, como pode? As pessoas tão pequenas. Como pode? Olha que a Sabrina é um cotoco de gente, né? Sabrina, um cotoquinho, pitica demais. Uhum. Né? Mas foi isso, gente, a K-pop dessa semana. Ah, eles lançaram a versão deluxe do álbum. Que tem o mantra do começo, tem a musiquinha do Jinu quando tá no inferno lá, cantando pro demônio. Olha, tem Sing Along, tem várias coisas na trilha agora. Só feitiçaria, né? Só coisa do mal. Eles vão agora chupinhar, vão extrair esse coisa até eles conseguirem tudo que eles de dinheiro. Até sair o segundo, né, menina? Tem... É. E eu amo que a Sony vendeu por 20 milhões pra Netflix e tá aí, né? Um hit, se tivesse um cinema. Arrependido. Cinema. Também, às vezes, se fosse pro cinema, não ia ter nem tanto sucesso, né? Então, nunca se sabe. Isso, porque tem aquela facilidade que as pessoas viram em casa, né, gente? Uhum. É só deu play. Porque você ir no cinema, gastar, como o Zanon falou aí, R$200 numa sessão de cinema, é difícil, né? Não é das coisas mais fáceis que tem. Complicated demais. Mas é isso, né? É isso que temos pra hoje, né, menino? Beijo, até semana que vem. Ah, você sabia, eu senti a final de Drag Race, esse podcast acabasse aqui. Vocês sabiam que a Globo vai fazer novela vertical, menino? Fiquei sabendo, menino, que Chad Picon é a protagonista. Ela é, vai ser a vilã da novela, né? Chad Picon. Ah, ela é a vilã? Achei um lúcio. Passei pra Zanon um vertical drama esses dias, né? A novela vertical que ele não viu ainda, eu sei. Ai, amigo, eu achei que vou ver, eu tô fingindo. E que a premissa, Sassi, é uma delícia, assim, vou te contar, tá? Rapidinho, tá. Pra engajar. A novela vertical se chama Straight Until He Kissed Me, né? Então é hétero até que ele me beijou. Aí a história de um rapaz que descobre que a namorada dele traiu ele com um garoto. Aí ele fala assim, vou fingir que eu traí essa vagabunda primeiro, vou pegar a primeira mulherzinha que aparecer aqui. Quando ele puxa a mulher pra dar um beijo pra dizer pra outra que ele tá traindo, ele beija um homem. Mas ele não sabia que tava beijando um homem? Ele achou que era a amiga dele que tava sentadinha do lado, só que quando ele ia puxar ela, o homem entrou na frente. Imagino que seja muito parecido uma mulher e um homem, acredito. Ele não viu, ele só puxou e beijou. O casamento às cegas. Exato, e aí o querido era CEO da empresa, queria ser estagiário... E a partir daí, várias cenas dele tendo que examinar esse homem toda hora sendo envenenado, e os dois, não sou viado, não gosto de homem, não sou viado, não gosto de homem, mas te amo, e fica se beijando, se pegando. Maravilhoso, gente, assistam. Eu amo. E aí, menina, essa novela vertical, né, vai ter grandes 3 episódios, hein, sucesso demais, tá? Com até 5 minutos, né? E vai ser Luca, Daniel Rangel, né? A Débora Osório e Jade Picon, que serão aí os protagonistas dessa novela. E dizem que se o negócio funcionar, né? Vai ter aí provavelmente uma novela vertical escrita por Valci Carrasco, tá? É a cara dele, que essa novela tudo fica tendo guerra de comida toda hora, sendo parcelada. Segura só. Amiga, você acha que vai dar certo? Depende de onde colocarem. Se for na Globo, não. Se fosse jogar assim no stream. E aparentemente a Globo também, além de fazer uma novela vertical, né, ela tá com esse plot aí que ela quer fazer doramas, né? Doramas brasileiros, que não faz sentido nenhum. Ai, me aguenta. Doramas brasileiros. E aí, o primeiro dorama brasileiro, eles gravaram aí o piloto, né? Chamado Viras Paralelas, a princípio. Que vai ser protagonizado pelo senhor Larissa Manoela, né? O André Frambach. E por Marcelo Serrado, né? Vai ser. E aí, mas o maior drama brasileiro é a despesa, né? Que eles cancelaram. Mas dizem que o Dr. Davi Brito vai estar na Fazenda 17, né? Que estreia amanhã. Estreia amanhã e não tem elenco ainda? Eles deixaram pra anunciar o elenco só na estreia do programa esse ano. Gente. É. Eu acho que o Dr. Davi Brito já chegou num nível que nem a Fazenda quer, viu? Estão dizendo aí, corre na boca miúda, que Dr. Davi Brito vai estar na Fazenda. E vai ganhar. Deus me livre. Já. Eu vi todo mundo que tava vendo lá os comentários falando que se ele entrar na Fazenda, ele vai ser o primeiro eliminado. Eu não duvido, né, amiga? As pessoas têm raiva. E eu também tenho raiva. Então, se eu tiver que votar contra o Davi, eu vou votar. Amiga, você tem raiva, mas você cumpre sempre. O quê? Tá aí sempre acompanhando a carreira. Chamou de coisa de Britter. Que absurdo, porque você me odeia, Leonardo. Você não acompanha tudo que acontece na carreira do Davi? Tudo que eu fico sabendo sobre a vida do Davi é contra a minha vontade. Uh-huh. Mentira que vocês gostam também de ficar espalhando. Não mesmo, vocês estão pensando. Olha. As pessoas gostam de marca. Vou dar o sermão em vocês agora que eu dei nos meninos falando do Fux essa semana. Vocês procuram Davi Brito, sim. Eu não procuro mesmo. Você amiga, nem eu tô tendo seu irmão que ninguém ligou. Diego foi muito chateado, tá? Você retirou e tudo. Ai, ai. Eu saí do grupo e tudo. Eu amei quando ele falou assim, o dia que eu saio daqui é pra nunca mais voltar o pé. Ai, que beleza. Aí a história é dramática demais. Né? Beijo, Diego. É falta de dar o cookie. Do nada. Uai. E aí, menino, então vamos começar nossas pautas da semana? Vamos! Vamos começar então com Survivor, né? Australia Craft World. Que acabou, menino. Acabou, mas foi bom. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom demais. Sua primeira temporada e logo uma das melhores, hein? É isso, primeira e última, se tudo depender disso. Mentira que eu vou prestigiar a Siri, né? Ah, amiga, essa temporada 50, você não cria expectativa, não. Isso é uma bomba. Amigo, eu também acho que vai ser uma bomba, mas estarei lá. Assim, pelo menos eu conheço duas participantes, né? Que é a Sandra e a Siri. Pô, a Sandra vai estar também? Jesus. Sandra vai estar, tentando o terceiro título, né? Chatona demais. Ah, desculpa, fã de Sandra. Sandras, né? Sandras. Que a Sandra também ganhou duas vezes, não ganhou? Ganhou. Ela... A temporada original que a Sandra ganhou, ela é bem boa. Só que depois ela ficou. Sua rainha fez porra nenhuma, só se explorou nos outros. Olha aí. Porque se ela for bostona, como foi no The Traitors, acho complicated de ganhar alguma coisa. É isso. Vamos fingir pra garanto. Mas, e aí, Leonardo? A gente só tinha um episódio, né? E um episódio com uma hora e meia de duração, realmente, né? Foi realmente um episódio com uma hora e meia de duração. E, assim, gente, eu fiquei muito impressionado com as provas, né? Não sei se no Survival americano costuma ser umas provas desgraçadas dessas. Não são, amigo. As provas deles do australiano é um negócio assim que... Parabéns. Gente, eu fiquei desesperado, porque que provinha desgraçada essa última. Que tu tinha que ficar subindo lá nos pregos, então, lá, né? E ficar segurando o peso um terço do peso do seu corpo. Deus me livre. Sai fora. Ainda bem que a Parvati ela é muito focada nesse rolê das provas, né, cara? Não teve uma prova que ela saiu fácil. Não teve nenhuma prova que ela saiu fácil. E ali na final, que o Luke, tudo que era prova bostinha, ele ganhou. Mas essas provas que tinha força, tinha resistência, todas as provas ele se cagava inteiro. Todas as provas. Isso. Ele se cagava demais. Mas é porque assim também, vamos ser, né, justiça aqui com o Luke. Quando o Jonathan fala assim, chances de todos são iguais porque vocês estão pegando tantos por cento do corpo, do peso do corpo, não sei o quê. Cara, quem é mais pesado sempre vai foder. É. Porque, tipo assim, a Parvati é uma vara pau. Ela é fortona, mas ela é muito leve. E aí chega o coitado lá com um recheio pra aguentar as coisas e aguentar os negócios no pé, né? E eu tive uma impressão, obviamente ela ganhou a prova, mas eu tive uma impressão em alguns momentos, em alguns closes que a câmera dá na Parvati, que me dava a impressão de que em algum momento, quando eles estavam ainda no coisa do meio, que ela estava escorando uma parte do pé no outro, e que não estaria o peso todo só no coisa, entendeu? E eu fiquei com essa impressão em alguns momentos, mas obviamente pode ter sido só uma impressão. O jogo de câmera também, né? Pode ter sido só um jogo de câmera, nada demais. Mas assim, o que importa é que ela ganhou, se fode aí. É. Diferente do que eu esperava, né? Eu acho que talvez tenha acontecido em algumas edições do americano, a Parva de ter ganho não significava que ela podia escolher a finalista com ela, né? Que ia ser cenário perfeito dela com Siri. Porque aí eles fizeram a votação normal depois, e aí ficou esse debate. Gente, Luke, um grande jogador. Se ele for pra final, ele ganha. E eu pensando, porra, mas a Parvati e Siri tem um papinho do caralho pra ter tentado emplacar isso. Porque, né, a única pessoa que votou em Luke sabemos, engraçado. E eu nunca vi uma pessoa ir tão mal num conselho tribal final quanto o Luke. Nossa, foi vergonhoso. Ficou lá um bobão, sou foda. Aí o povo, tá bom, querido, senta lá. Ele tentou ganhar pelo humor, mas foi só muito vergonhoso mesmo. Tentou ganhar no carisma, né? Exato. A gente teve a traição de Janine, na verdade, que é, né, traição, né, menino? Porque supostamente ela foi essa grande jogadora aí, né? Flawless. Porra! Flawless, nessa jogadora Flawless aí que ela foi. Que ela falou que ia votar com a Siri, com a Parvati. Porque pelo que eu entendi, se a Janine votasse com elas, o Luke seria eliminado direto sem desafio, né? Então, não. Na verdade, eles só foram pro fogo porque deu empate, né? Então, se não desse empate, tinha como tirar o Luke ali. Porque a Parvati e a Siri não iam votar diferente. Obviamente. E aí ela deu empate porque ela, né, votou na Siri, e aí teve que ter o desafio que a gente já sabia, né? Por mais que a edição tenha conseguido fazer emoção. Deixar emocionante, né? A gente já tinha certeza que Siri não ia levar esse fogo, a pobre. É, não, pelo menos ela levantou, acendeu o fogo dessa vez, né? Porque da outra vez... Sim. Da outra vez foi doído, menino. Dessa vez, pelo menos, ela levantou, acendeu o fogo. Então isso já animou, assim. E aí, eu tava muito curioso pra ver como ia ser esse conselho final, né? Porque você falou assim, ah, eles fazem um discurso explicando como é que eles jogaram e tal, não sei o quê. E eu achei que teve uma galera ali, quando eles podem perguntar, que eles deram uma espanada legal, né? Teve umas, tipo, Shone, a Lisa, o Tommy, né? O Tommy ainda foi um pouquinho que ele falou, você não queria jogar comigo? Era isso? E ela falou, não. Nunca foi você, né? Ai, ai, não é você, sou eu, né? Ai, eu amo demais. É, o que que acontece, assim, geralmente, nem todo júri é bom, mas normalmente o júri de Survivor é muito bom, porque tem muita gente ressentida, né, de ter saído e sido traído e tal, e tem muita gente que faz pergunta pra todos que estão lá. E aí eu não sei se a edição concentrou muito no que valia, às vezes não rendeu tanto, porque realmente ficou assim. A maioria perguntou coisa pra Parfait, deu chance dela explicar o jogo dela ali, que foi ótimo. Teve a Sarah enfiou no cu da Janine, né? Dizendo eu que amo. O jogo Flawless dela fez uma jogada erradíssima. E teve algumas pessoas que fizeram as coisinhas pro Luke, mas assim, geralmente o júri é muito tenso, porque eles vão pegando as pessoas na mentira, assim. Então, eu acho que quem realmente brilhou foi Parvati falando que ah, Luke achou que tava fazendo um grande moço, fazendo eu rasgar vantagem. Mas eu não precisava da vantagem, né? E eu consegui a confiança dele, cheguei na final. Ele ai, fala, eu amo muito. Quando ela revela pra ele, ah, porque eu só li a primeira parte da vantagem. Nossa, a cara da Cass foi na chão. Ela fala, li as duas primeiras linhas, que eu podia fazer isso. Mas não li que eu precisava ter feito isso antes dos votos serem lidos. E aí, questão. Eu amei quando o Cass perguntou quais votos ela achava que tinha. Ela fala, bom, você foi minha grande competidora, né? Se você tivesse aqui, eu não, eu votaria em você. Então espero que você vote em mim. É, não, eu achei que a Parvat, ela foi perfeita. Ela falou assim, gente, quem eu quero que ganhe é que fez o melhor jogo. E eu fiz o melhor jogo. Tanto que eu cheguei aqui com um álbum gigantesco na minha cabeça. E eu não levei nenhum voto, meus amores. Nenhum voto. Bicha, esse triunfo aí, ela guardou. Porque, assim, com certeza ela foi cada conselho pensando, tô livre. E aí, quando ela chegou nesse final, que um monte de gente votou na Síria, um monte de gente se votou e tal, não chegaram nela. Ela falou, cara, eu vou brilhar muito quando eu falar que eu não levei um. E de fato, ela era um álbum muito grande. Ela, tanto que assim, no All Winners, né? Que é a temporada que ela fez com só vencedores, ela saiu bem cedo por isso. Porque todo mundo sabe que você dá asinha pra Parvati da gente pra ela conversar, ela vai criar um pandemônio. E essas pessoas sabiam, direto estavam falando que iam fazer algo, mas aí quando a Parvati virava, todo mundo esquecia, ninguém votava nela mais. E aí ela conseguiu chegar invicta. Perfeita. Não, quando ela lançou essa, ela falou, gente, não levei nenhum voto e eu sempre votei com a maioria. É isso. Ela falou, eu sempre sabia o que estava acontecendo, né? Porque ou me falaram qual era o plano ou eu criei o plano. Bum! E aí Kirby como apaixonada, né? Nossa, ela tava que tava. E quando ela tava pra ser blindsideada, ela deu um balão em todos, maravilhosa. Não, e aí tem a pergunta da Siri que explicar pros anão o contexto que foi, né? Siri e a Parvati jogaram juntos pela primeira vez em Micronésia, que é a temporada dos fãs e dos favoritos, que elas eram favoritas. A Siri chegou quase na final com a Parvati, só que como não foi três na final, foi duas, ela saiu, ela foi em terceiro. E aí foi a Parvati e a Amanda pra final. E elas se deram muito bem juntas, acho que no Heroes vs. Villains elas estão em tribos diferentes, não chegam a se encontrar. Eu acho que a Siri sai antes e elas sempre, né, sempre foram figuras muito, muito próximas. Quando chega essa temporada, a Parva está desde o início falando. Eu quero primeiro reclamar a minha vitória em Samoa, né, que eu acho que eu mereci e não levei. E eu quero ir com a Siri para a final. É uma coisa que desde aquela época a gente deseja. E ela vai lutando, ela defende a Siri desde o início. Acho que no início ela até botou em risco a da Siri. E aí quando a Siri saiu no Desafio do Fogo, ela ficou muito chateada, muito triste. E a pergunta dela pra Parvati é eu fiquei muito, muito arrasada, muito devastada. Porra, ele só não sai bem na hora que eu tô explicando a situação, finge aí, sabe? Tá bom. Muito devastada, e aí ela fala, mas você ficou muito mais, né? E a Parvati começa a chorar e falar: é muito raro encontrar uma alma gêmea de survival. Eu realmente queria muito, não sei o quê. Não tem a mesma graça sem você. Aí eu fiquei, ai, gente, que fofo. Não, foi muito fofo. Foi muito fofo, ó. E o voto da Siri também me quebrou, né? Por quê? Que ela escreve o nome da Parvati. Tá. Que ela fala, falou, assim, não tô votando porque a gente é amiga, não sei o quê. Mas ela fala assim, não estou votando porque eu te amo, mas porque eu sei e acredito que você é a melhor jogadora. Sim! E assim, todo mundo no elenco, o Jonathan, todo mundo era muito fanboy dela. Nossa, a gente viu depois, né, que ela comemorou, ela assistiu a final junto com o pessoal e com o Jonathan, né? Uhum. A gente viu assistindo o final junto com o Jonathan, pô. E o Jonathan apagou muito pau pra ela. Não, quando ela dá a tocha pra ele segurar, pra ela pegar o ídolo, ela conquistou pra sempre o coração deste homem. Maravilhosa. Segura aqui pra mim. E eu amo, né, menino, que relembrando aqui, né, que a Siri jogou 70 Survivor, vai jogar agora 50. Jogou The Traitors e ganhou. Jogou Big Brother e só não ganhou porque, né, não tinha um conselho. Sim. Então, a mulher é braba. Fora a temporada que eu te falei, que ela saiu sem levar a foto, né? Sim, perfeita. Que era, todo perfeita. Mundo tinha vantagem, a pobre não tinha, e aí tomou no cu. E aí a desvantagem, né, menino, foi, ficou. Mas, gente, eu tô maravilhado. Eu acho que eu não podia ter escolhido uma temporada melhor. Inclusive, eu vi uma matéria que a Parvati está desenvolvendo, né? Um reality show agora, né? Opa! Ela está desenvolvendo um reality show, né? Ela fechou um contrato com a Endemol Shine e ela vai desenvolver um reality, né? Então, estou ansioso para ver. E eu acho que ela foi incrível. Ela foi incrível. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tinha visto a Parvati em Deal No Deal e no Traitors, né? Traitors, sim. Mas eu nunca tinha visto ela no ambiente dela, no ambiente survival. E a gata, amigo, ela não brinca. É, e tanto que assim, The Traitors, ela não teve. Ela brilhou de certa forma que ela tem o episódio do veneno ali, né? Mas ela não teve a chance de fazer o que ela faz bem, que é manipular as pessoas e construir alianças e tal. É porque eu acho que no The Traitors as pessoas vêm muito armadas pra tirar logo quem eles acham que são traitors, né? Uhum. Então. Mas eu fiquei muito, muito feliz, assim, de ter sido a minha primeira temporada e ter sido coroado com uma temporada tão boa. E assim, não só a Parvati e a Siri, mas tipo, o elenco todo foi muito bem escolhido, o elenco é muito bom. Sim, como eu te falei no começo, assim, eu acho que todo mundo tentava fazer alguma coisa. Não tinha ninguém ali que tava sobrando. Tipo, até, sei lá, se você pensar a Janine num... Não faz muita coisa no começo, mas é ela que tira a Kirby. O Luke tem esse papel meio patetão, mas ele vai sendo meio com ameaça. A Shone é quietinha, não se junta a ninguém, mas ela faz altas jogadas muito boas, então, porra. Sim, a Shone consegue tirar o George, né? Sim, os primeiros eliminados são todos, né, grandes lendas, gods, reis e não sei o quê. Ah, eu amo. E eu não sei se você percebeu, esse é um negócio que eu sempre observo, o primeiro a aparecer na abertura era o Luke e a última era a Parvati. Eu fiquei a temporada inteira pensando que tipo, eles iam pra final. Que maravilhoso. Que aliás, a cena dele era saindo da mala, né, que eu achei maravilhoso. Sim, foi muito bom. Ah, eu estou feliz, Leózio, estou feliz, né, e eu queria também. Muito. Que todas as temporadas de reality show tivessem só 10 episódios. Né? Sim. E achei icônico que Pava te fala, né? A última vez que estou jogando Survival, eu não poderia pedir uma despedida melhor. Não vou jogar mais, entendeu? Já que os americanos cagaram na cabeça dela, né? Exato, um absurdo onde a Civil não convidar essa mulher pro 50, pelo amor de Deus, sai fora. Mas pra mim foi ótimo ela não ter sido convidada pro 50, pelo menos ela pôde ir pro Austrália e macetar. Uhum. Que é o que ela fez. Macetou muito. Perfeito. Ai, ai. Mas eu e Leózio vamos aí acompanhar Survivor 50. Não sabemos quantos episódios, mas vamos acompanhar Survivor 50. Pelo menos até a Siri tá aí. Exato. Nós estaremos aí, vamos prestigiar o grande Survivor 50. Mas saindo de uma campeã e indo para outra... Amigo, posso dar uma notícia breaking news que eu vi agora, antes? Canal da Jane Prioli caiu. Não. Menino, a página do X, Boy Loves Ruby, falou assim, Netflix anunciou que The Boyfriend Season 2 está em janeiro. Porra! Quê? The Boyfriend, do japonês, menino. Ah, Deus me livre, pode assistir, me conta. Você não assistiu? Assisti, né, mas eu tenho... Eu aprendo, eu sou igual o cachorro, aprendo. Ah, você vai... Leonardo vai assistir, né? Ah, amiga, uma hora e meia dos viados que não faz nada. Não, amiga, pega nem a gente viu dublado. Amiga. Foi muito feliz assistindo. Não, dá pra ver ali no 1.5, sim. Então, dublado no 1.5. Foi isso que a gente foi, assim que a gente assistiu. Ah. Eu não vou prometer, não. Vai sim, gente, comenta aí. Sasha vê The Boyfriend Season 2. Eu não vou prometer nada. Basta, muda Brasil. Mas então, menino, Drag Race Brasil 2 finalmente coroou sua vencedora, né? Ruby Knox venceu. O Ben venceu. Ruby Knox, ou como apareceu na legenda do All Presents Plus, né? Fubinac. Amo. Quase um Fubanga. Fubinac apareceu, venceu, né? Fubinac. Uma temporada complicada, assim, né? Que, assim, eu acho que as queens em si tinham bastante pra oferecer, mas o programa não foi aquela coisa toda, né? Amiga, o problema é que hoje eu assisti o Drag Race, fiz um desabafo no meu site X, né? Não paga terapia, a gente paga o Twitter. Não, mas é isso, gente. Eu acho que a temporada tem milhares de problemas, mas nenhum deles são as drags. O povo pegou ranço da Poseidon, da Mera. Eu não entendi. Vocês que acompanham redes sociais. O Poseidon, Leonardo, é uma dessas pessoas, né? Amigo, mas eu implico como eu implico com várias drags de temporada de Drag Race que eu acho boa. Eu não acho que a temporada é ruim porque eu implico a Poseidon. Eu acho que tem que ter uma pessoa que seja careteira e que mexa o saco. Mas por que todo mundo pegou esse ranço tão grande da Poseidon? Que falou, ela é arrastada, não devia estar no top 4. Eu acho que dali, depois da Ruby, ela era uma das melhores. Então, eu acho que o ranço geral é pela saída da Desiree. Como a gente falou, todo mundo esperava a Desiree. Ela eliminou a Dora, né? Também, a Desiree e a Dora. Eu acho que todo mundo queria que elas fossem mais arrastadas do que a Melody e a Poseidon. E assim, o negócio da Poseidon pra mim é que, como eu já falei pra vocês, eu acho que ela perdeu o lip sync da primeira vez que ela foi. Ela teria que ter saído, eu gostava da Chanel, que saiu no lugar dela, então ficou esse rancinho também. Mas eu acho ela péssima, não rendeu nada no programa, não rendeu coisas muito legais, apesar de eu não gostar da drag dela. Eu acho que ela, as caras que ela faz de mão da barriga realmente me enche o saco. Ou seja, tem ranço igual as outras pessoas. Não, amiga, eu tenho ranço, mas eu sei separar. Eu não acho que a temporada é ruim por isso. Ah, não, a temporada é ruim por muitos outros motivos, né? A temporada é ruim por muitos outros motivos. Porque eu, como eu falei, eu revi alguns episódios da temporada 1. Inclusive, eu tava revendo a final da temporada 1 antes de assistir o final da segunda. Uhum. Cara, é outra coisa. Tem muitos problemas que eu acho assim. A edição, eu acho que a pior coisa dessa temporada é a edição. Porque assim, ele não tem uma storyline. Tipo assim, você conta, porque a Ruby é a vencedora da temporada. Então, quando eles foram editar, já sabiam que a Ruby tava no final e provavelmente já sabiam que iam ganhar. Eu não vejo uma trajetória de vencedora dela. Porque assim, ela ganhou o primeiro episódio e foi voltar a aparecer no sexto episódio, sétimo. Sim. Assim, por mais que ela esteja sumida e ficava só no safe, eles não deram destaque pra ela, porque eu preciso da vencedora da temporada, ou top 2. A Melody apareceu muito, então assim, justificou ela estar ali no top 2. Tanto que eu te falei, a edição de vencedora pra mim era ou da Melody ou da Melina. Sim, eu acho que mais da Melody, da Melina não vi muito, porque apagado no final. Mas a Melody tem, agora a da Ruby não tem. Ou tanto agora, assim, a gente sabe que ela não rendeu também na temporada, né? No, exato. No safe, tem isso tanto que também. Eu gosto da Ruby desde o início, eu torcia muito pra ela já, mas eu acho que ela, quando a Melody fala assim, como é que foi acordar agora na reta final? Eu concordei com ela, porque a gente não viu a Ruby os 3 episódios seguidos. Sim, eu também acho. Pra mim, ela falou bem aquilo que a gente tava esperando pra falar o tempo inteiro e ela falou. Exato. Assim, além da edição, que eu acho, as músicas de Lip Sync, metade horrível, porque assim, na hora que começou a temporada, a Greg falou, não, porque eu escolhi a dedo todas as músicas que não sei o quê. Gente, você escolheu a dedo. Amiga, a mulher escolhe Sideral pro repertório dela. Então, a gente, assim, ela é uma ótima cantora. Ela gravar. A gente sabe que ela não tem um bom gosto pra música. E assim, quando foi a música da Gal Costa, foi boa. A música do Amor e Poder da Rosana, que eu lancei lá na primeira temporada, hein? Devia ter essa música final. E teve. A Greg ouviu o podcast e até a música da Luísa Sonza da Dona Aranha não foi ruim, foi boa. Ah, também. Foi bem ruim, amigo. Ah, eu gostei da Melody, pelo menos tava boa. A mas assim, uma música em inglês da Luísa Sonza no Drag Race Brasil, pra quê? Mas ela não tá em inglês, a Luísa Sonza, não, tá doido? Uai, a da Dona Aranha? Ela passa uma parte e tem umas frases em inglês, mas não é isso. No final fica um português assim, capenga. Que... Olha o barulhinho que ela dá, olha o barulhinho da unha dela. Mas assim, teve tudo a beat, não foi ruim a música. Eu acho que a do Fat Family foi muito legal. Teve uma música da beat? Não, da Duda Beat. Ah, tá, foi bichinho, né? Mas assim, aí tem a música da RuPaul, que, meu, quem se importa com as músicas da RuPaul no mundo? Mas até a Greg Queen criticou. Até a Greg Queen foi lá no Wanda. Mas ela criticou depois que foi ao ar e todo mundo reclamou. Sim. Porque no começo da temporada ela falou: não, as músicas dele sempre tá bafo, Lip Sync maravilhoso. Gente, você teve 3 Lip Sync bom, foi muita coisa. Não, eu acho que assim, esse deslumbramento da Greg em relação à produção, ao dinheiro gasto e tal. No começo se explica porque eu acho que a Colômbia deve ter sido uma grande barra na vida deles, né? Mas quando você chega na final, como você bem falou, só 10 drags, eles tiveram que fazer 2 double chantei pra render. Sim. Uma final que não tem as eliminadas, bicho, que eles tiveram que fazer um vídeo, na eliminação delas, cada uma gravou um vídeo ridículo. E foi isso a participação delas na finale. Sabe, a final é só as 4 lá, os jurados. Não tem um jurado, não tem nada, sabe? Não tem a organza passando a coroa. Queria ver, não, mas é o que a gente espera. aí eles vão dizer assim: ah, não, mas a coroa só foi entregue no ao vivo ontem, né? E a organza tá. Mas aí o problema é deles, porque assim, não é o mundo inteiro que vai ver a coroa ao vivo, não sei o que. Então você tá fazendo. Não, amigo, coisa, e nem a gente viu, né? A gente não viu. Ela falou assim, eles gastaram 2 episódios pra ter Double Chantei lá, que podia ter pego um pra reunião de todas as drags junto, e outro se acontecer, porque assim, não justifica ter 4 na final também, porque essa final podia ser 3, porque não foi Lip Sync pela vitória, pra decidir quem ia ficar 2 no final, não, foi ela que escolheu, podia ter 3 na diferença. Eu adorei que ainda falaram assim, vem aí uma grande twist, aí botaram na promo, qual que era a twist, que era vamos eliminar 2 e fazer um lip sync final. Tanto eu já sabia. E elas ficaram, oh meu Deus, não acredito. Sendo que a maioria das finais de franquia, sim, não é com 4 como foi a primeira. Eu acho que também o problema começou lá no episódio de lip sync. Como é que você faz um campeonato de lip sync com 6 participantes, sendo que tem 3 e um lip sync que uma salva porque quer, e esse 4 no final? É o lip sync lá na Barusa de 4 lip sync. Sim. Bicha, me respeita, né? Eu acho, assim, no geral, eu prefiro essa temporada que a primeira, por mais que a primeira tenha mais gente que a gente gosta, que a gente se envolveu, mas eu acho que ela tem 2 fases muito distintas. Eu acho que ali na eliminação da Desirrei da Dora, ela começou a decair, nem decair de tipo, ah, ficou horrendo assistir, não, ficou sem graça, ficou sem alma. Porque você pegou a narradora da temporada e a frontrunner da temporada e tirou. No meio do programa. É, mas quando eu falei isso, você disse que a Dora era uma grande bosta, saco de bosta. Não, mas ela mas assim, né, o que ela ganhou, além de episódio de look? Nenhum. Ela ganhou 2, né? Mas ela só fez isso, ela não fez mais nada. Mas a Melody ganharam um dividido. Ganharam dividido? É, o delas era dividido, foi as duas que ganharam. Puro público também. Lembrava. Não, mas eu tô falando assim, mas o que, que a Dora fez, além de mostrar a look? Não fez nada. Tanto que, assim, depois foi o episódio do Rose, você acha que ela não ia ser eliminada ali também? A Dora Black? Acho que sim. Então, Assim, o problema é que eles deram muito destaque pra Dora, todo mundo começou a gostar da Dora e tiraram ela. Mesma coisa da Desirê. Deu muito destaque da Desirê. Eu não gostava muito da Dora, não. Não, mas o público em geral gostava dela. É só porque ela é bonita, né? É, então, exato. Aliás, meu Deus do céu. Ah, não, não. Deixa, cancela. Cancela. Não, cancela, deixa cancelado, no final eu falo. Mas, por exemplo, a Belk também se destacou muito, por mais que... Sim, eu acho, gente... que a Belk, acho que a Belk foi meio Bettina Polaroid. Uhum. A Belk ela foi muito boicotada pela edição, eu acho. Ela começa super apagada, uhum. E aí ela vai crescendo ao longo da competição. E uhum. Eu achei muito injusto ela não chegar no, na final. Sim. Eu achei que ela merecia estar na final, de verdade. Não, eu também acho. E eu acho que ela merecia mais destaque na edição pra aparecer. Porque, assim, ela foi bem em muitos episódios e mal uhum. aparecia. E eu não acho que ela estava escondida. Eu acho que não mostraram ela, porque é aquilo. Não vamos poder ficar mostrando. Uhum. Tá. E eu pensei o seguinte, eu não falou isso de, a edição da Ruby poderia ter sido mais de vencedora. O que que eu acho? A Ruby não teria ganhado se não fosse o fato deles gravarem duas finais. E eu não tô dizendo que ela não merece, tá, gente? Eu acho que ela super merece. Uhum. Só que Drag Race tem esse problema. Eles gravam todas as finais possíveis. Então eles gravaram a vitória da Melody Queen e gravaram a da Ruby. Sim. Conforme a temporada foi desenrolando, a Melody Queen teve muito mais rejeição e a Ruby tava muito à frente de todas, né, que estavam ali de redes sociais e tal. Então eles tiveram que botar no ar a versão que a Ruby ganhava. O que... Né, pensando que ele já tem uma vencedora muito rejeitada, que é a Organza, faz todo sentido. Mas ao mesmo tempo você pensa, era a intenção dos jurados do programa, não sei o quê, ou era deles a Melody? E a Melody ainda usou essa carta para tentar conseguir uma simpatia da galera que escolheu o vencedor, né? Uhum. Ah, eles não vão coroar outra pretinha. Ela ainda tentou jogar essa. Se ela fosse boa, ia coroar normal. E eu tenho que dizer que ela estava belíssima nessa final. É isso que eu falo, pra mim ela era a que tava uhum. mais bonita e a que teve o verso da música melhor foi ela. Não, os looks da final, o dela era o único digno de final. Os outros era muito bom. Roupa de brechó. O da Poseidon acho que tava bonito também. Eu acho que era na vibe dela, eu acho que não tava feio, não. Tava simples, né, amiga? É, mas tava. Acho que pra da final Ruby era pior. Acho que pra final eu esperava mais. Eu acho que a Melody, ela realmente entregou um look de final, assim, uhum. entendeu? Sim. E o verso dela da música, falando dela, eu acho que foi o melhor. Ela foi o destaque, eu acho que por isso que ela mereceu o top 2. E ninguém reclamou dela estar no top 2. Porque ela foi uhum. a melhor das quatro ali. E eu acho, inclusive, que ela não... Tanto que a gente falou assim, teve algumas vezes que o povo elogiou muito ela, ela não merecia. Mas eu não acho que ela chegar na final, ela ter sobrevivido aos lip-sync, não acho nada injusto. Eu acho que ela, como a gente já falou, ela era muito boa de lip-sync, ela teve uns momentos uhum. altos. Só que eles pesaram a mão nos momentos que era pra dar uma criticada nela e não deram, entendeu? Eu acho que se eles tivessem dado uma segurada, umas coisas, não ficassem, tipo, superestimando uma coisa que não precisava, uhum. ela poderia chegar na final e ser uma concorrente que as pessoas iam gostar dela e querer que ela ganhasse. Exato. A porque gente, assim... Na sexta temporada... do Drag Race normal, teve a Dora Delano, que... A Dora Black. Então, mas o nome da Dora Black é por causa da Dora. Eu mesmo, sei. Tá? E ela foi uma drag que começou muito lá embaixo, e ela foi melhorando, não chegou no final, ela era uma das favoritas pra ganhar. É porque, assim, tinha a Bianca, que era a melhor de todas e tal. Mas, assim, ela foi crescendo durante a temporada, e as pessoas foram gostando dela. Então, assim, não que a Bianca fosse perder pra ela, mas, assim, ela chegou com mais carisma na final e poderia até vencer, o que poderia ter acontecido com a Melody, se tivesse crítica construtiva e não puxação de saco, como teve o tempo inteiro, né? É, porque teve vezes que a Melody não precisava ir pro bottom, realmente não merecia, tinha outras piores, mas ela tava ruimzinha e eles falaram, foi incrível, arrasou, sua Carol com K, seu host, tudo maravilhoso. E era. É isso mesmo. O problema é que eles criaram, né? Exato. É o que eu falei, as drags não tem culpa nenhuma da edição da coisa. Todas uhum. elas estão até muito bem. O problema foi o jeito que eles fizeram, inclusive a dona Greg Queen, é um grande problema do Drag Race Brasil, eu acho. Palavras duras. Mas não é jeito. O meu problema com o Drag Race Brasil, diferente de algumas franquias, é que o Drag Race Brasil não tem identidade própria. Uhum. Filipinas começou, já na primeira temporada eles já adquiriram uma identidade. Os Estados Unidos tem a sua, o K tem, você assiste o K, você sabe que aquilo é do K. O Canadá, até o Down Under, que é aquele que o prêmio é uma coxinha e um suco, eles têm uma identidade deles de ser fubanga, mas tem. Não, eu acho que é muito... Eu acho que o Brasil não tem, ainda não conseguiu ter a identidade que precisa. Eu acho que a Ruby é uma ótima vencedora, com uma identidade muito brasileira, que pode ajudar a ter essa identidade na próxima temporada. Mas assim, eles ainda ficam caçando em muitas coisas e não foca no que era... Que tinha muito da primeira temporada, coisa de meme, grávida de Taubaté, que é uma coisa que o Brasil faz. Nossa, essa mini prova da grávida é muito boa. Gente, próxima temporada pode meter um mini challenge de Morango do Amor, umas coisas bestas, sabe? Não precisa Manuela Dias que vai fazer. Gente. É, fazer umas coisas. Não teve desafio de atuação essa vez. É verdade. É o que a gente falou, tipo, toda a primeira temporada tem mini challenge em todos os episódios, basicamente. Uhum. E nesse aqui, se teve uns três, foi muito. E um era de pegar uma salsicha com a boca. Gente, mas o Drag Race americano tá assim, tá? Mini challenge tudo ridículo. Pelo amor de Deus. Eu acho que uma coisa da Greg que a gente já falou aqui, mas que eu repito, é aquilo dela querer ser uma participante disfarçada. Porque assim, RuPaul fala uns absurdos de vez em quando. Fala. Acho que, sei lá, você pegar as franquias no decorrer do mundo, sempre tem uma mais aparecidinha. Mas a Greg é a única que eu vejo chegar e falar: e aí, quem vai pro banheirão? Chupacu, não sei quem, né? Sabe? Tipo, uns negócios que não tem autoridade nenhuma de apresentador aquilo pra mim. Sabe o que eu acho muito? A velha, né? Eu acho que isso conta muito com a idade. Que a Greg tem 20 e poucos, e as apresentadoras da Espanha, que é uma que todo mundo gosta. A melhor da França é novinha, a Nick, ela é super... E é ótima, e assim... Eu acho que falta muito dessa... Eu acho que falta mais maturidade também, né, pra Greg. Acho que ela é... Então, mas eu pedi um roteirista também parar de fazer piada. Cara, esse último episódio, quando ela vai anunciar o desafio, ela começa falando assim... Mais não sei o que do que ter uma neca, uma jeba, um bicho, sério? Tipo, pra que isso? Então, assim, não é só ela, é o texto que dão pra ela. Higienizar o Drag Race aqui. Eu acho que a apresentadora não ficar falando toda hora em pica, neca, cu, eu acho interessante. Sim, eu também acho. Não, eu também concordo com você. Tanto porque que as meninas já estavam descontroladas, né? A Ruby Knox já fala que a outra tava sendo protegida por mamar RuPaul, que ela mamaria também. Acho que a edição poderia ter cortado essa parte, né, mas... Eu acho que é isso, eu acho que falta maturidade pros caras ter, tipo, um pouco de noção também, né? Você fica muito empolgado e não faz um negócio. E falta dinheiro também, porque não colocaram dinheiro no Drag Race Brasil, né? Porque você vê que o negócio foi difícil, né? Como é que eles fizeram. E eu acho que todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores da franquia. É, vira e mexe vir drag pra cá e quer ir pro Brasil, não sei o que, elas ganham uma bela de uma grana. Ah, inclusive vai ter a RuPaul Con, né? Vai ter a Drag Con no Brasil. Ai, menino, até isso me revoltei hoje. Porque assim, aí começa as drag. Ai, vou ver o meu sonho de ir pro Brasil conhecer vocês. Gente, vocês pegam, pergunta pra essas vagabundas se elas estão assistindo o Drag Race do Brasil e tornar o tecendo as drag daqui. Então, as assim, meninas estavam reclamando que quando elas fizeram lá o negócio da Realness, falou que tinha drag que não olhava nem na cara delas. Então, gente, eu acho um absurdo. Os caras querem vir pra cá, só que eles não querem consumir o produto daqui. Eles só querem o dinheiro daqui. Então a gente tem que começar a nós mesmo enaltecer só as nossas e deixar um pouco pra lá, né? Essas outras aí. Mas é isso, minha revolta de hoje. É isso, mas vou continuar vendo todas de fora. Vou ver todas de fora e elas vão vir pra cá e eu vou lá tá todas elas. A gente vai tudo na drag com. Porque eu sou hipócrita, é isso, gente. Eu sou hipócrita. Enfim, a hipocrisia. Enfim, de hipócrisia. Aí fala, eu vi o povo lá e vamos fazer votação pra me simpatia. Ah, gente, não tem oficial, não quero, não. Né? Fico quieto. Minha simpatia pra mim é Belk. É Belk ou Desirê? Eu acho que a Belk teria ganho, sabia? Eu acho que a Belk teria ganho mesmo. Também merece. Acho. Pra mim só faria sentido se fosse a Belk ou a Desirê mesmo. E aí você vê, de novo a gente teve uma final xoxa com a Penga Anêmica, porque a outra foi meio ruinzinha, porque teve, né, muito puxado ali na emoção e tal, mas pelo menos teve minha simpatia, teve a reunião antes e tal, é essa aí. E aí, o que você tem a dizer pra essa foto? E é isso. E olha, o Brasil merecia a final ao vivo, como teve no França já tem desde a segunda temporada. Ai, eu achei que ia ser, quando a Greg falou no Wanda, ó, vai ter não sei o que, eu achei que ia ser ao vivo, mas era só essa festa aí pra elas fingirem que tava no então, Brasil. Meu, o Brasil lota, imagina se fosse num teatro, não sei o que, que fazia arrebentar. Imagina um Corrida das Blogueiras fecha, né, amiga? Pois é. Ah, gente, sei lá o que mexe nisso. E aí fica essas pataquadas todas aí. Não tem uma temporada boa pra nós assistir. Infelizmente. Infelizmente, amiga. Mas que te traga muitas alegrias. E aí a Bonita fica falando, ah, quem eu traria pro All Stars? Neida, vamos fazer a temporada arroz com feijão primeiro? Não, eu amo querer fazer um All Star com duas temporadas só. É. Ah, feirada. Pelo amor de Deus. Não, e o All Stars dela? Bettina, Shannon e Belk. Que são as que o povo reclamou de não ter ganhado, de ter sido eliminado. Então, amém. Então, o problema dela é, tô indo muito com o público, né? Exatamente. Porque nas primeiras temporadas, o RuPaul cagava pra opinião do público. Tanto que venceu Tyra, que ninguém gosta, e tá lá, né? Cometendo crime. Errada não tá, né, mamãe? Cometendo crime. Aqui, ó. Errada não tá, né, mamãe RuPaula, né? É. Mas programa é meu, faço o que eu quiser. Fosse boa, né? Mas não tá a pena. É, começamos com muitas expectativas essa segunda temporada, né? Porque o começo foi bom, né? Começamos com boas expectativas, as drags iam render, né? Eu tava até vendo o vídeo, como eu falei, da Melina com a Maquiana Desirê, né? E elas falando, querendo dar várias indiretas, mas elas falaram que tem 2 anos de contrato, né? Então elas não podem falar nada. Aí até brincaram, né? Ela falando. Aí acho que foi com quem? É, acho que foi com a Desirê que elas falaram. Mas você. Que a Melina falou assim, ah, amiga, mas você não teve nenhum momento lá no Espelho da Desgraça, né? Aí a Desirê falou, Espelho da Desgraça? Ela falou, é, quando eles da produção mandam a gente contar uma história triste lá, que a gente tá se maquiando. Aí ela falou, menina, eu contei uma história. Aí a Melina falou, é, mas você não contou uma história boa, que se fosse boa, tinha aparecido na edição, né? Ela falou. Eu amo Espelho da Desgraça. Espelho da Desgraça. Eu achei muito bom. Espelho da Desgraça. Inclusive, acho que tem que ser. A partir de agora. Espelho da Desgraça. Ai, ai. Mas é isso, né, menino? Pelo menos agora tá vindo aí Drag Race UK, né? Pra gente se distrair. Ai, finalmente. Você tá assistindo o Slayer, menino? Eu? É. Eu tô, mas eu tô. Assim, eu tava em dia naquele dia que eu mandei, mas aí já passou um outro que eu não vi ainda. Então, esse episódio dessa semana foi o episódio que foi o dia que a Digli morreu, né? E elas descobrem, depois da deliberação, os jurados descobrem. Contam, né, eles. Mas assim, não mostra, né? E aí, o final, a Mamapau tentando encerrar e chorando, segurando o choro. Credo. Né? Nossa, corta o coração. Eu achei que eles já tinham gravado depois. Não, eu lembro que foi na época da gravação. Eu achei que era nos primeiros episódios, mas foi nesse. Foi depois que elas fizeram a deliberação, aí volta assim a cara da Mamapau tá horrível. Meu Deus. Ela fala até um party-party pra ela, tipo, acabar o episódio, mas aí ninguém dança, ninguém comemora, nada. Complicado. Nossa. Eu vi o trailer e fiquei curioso pra ver o documentário da Tava Viviane. Ah, da Viviane. É. Ai, gente, que merda. Eu vi o trailer e fiquei curioso pra ver. Mas me explica uma coisa, existe alguma explicação racional pra esse Slayer não ter a Angel? A Angel da terceira? Isso, que era a irmã da Max. Não, porque já tinha um monte de drag das outras temporadas também, né? E porque tem a Kiana, que beleza. Mas só tem a Kiana da terceira. É, então, mas pra mim o motivo de fazer um negócio desse era a Angel participar. Não. Ela tinha muita personalidade doida. Boa e vou guardar pra próxima, né? E Jujubi? Mas pra mim, Jujubi não tá. Meu, Jujubi, eu acho que é o maior crime não ter Jujubi nessa temporada. Mas pra mim tá certo que quem vai ganhar é Kiana ou Vinhas dele. Ah, mas pra mim, assim, eu comecei torcendo pra Kiana, mas a Vinhas tá me ganhando muito. Porque eu já gostava dela. Ela é muito boa. Gostava dela na temporada dela. E aí ela volta, ela tá melhor ainda e ela é farofeira ainda. Amo muito. Eu gostava de Sian Pulse, né? Tem uma personagem que tá chamada Sian. Ah, eu amo. Sian Pulse. Aí no começo ela tava toda. Ah, respeito em minhas tradições, porque de repente essa mulher é só peitão, sem bunda, fica lá e fala: Sian, o que você tá fazendo, mulher? Totalmente drogada. Eu amo. Eu amo. Grande Ciano. Grande Ciano. Mas ficamos na torcida, né? Por uma terceira temporada de Drag Race Brasil, melhor, é, de novo. Né? Ah, será? Essa, eu acho que eles podiam. Não sei por que não pode produzir aqui no Brasil. Tem que ir lá pra Itália fazer essa. Pra Portugal fazer essa merda. É, eu acho que fazia mais sentido quando era aqui na Colômbia, né? Que é aqui do lado, né? Mas é porque da Colômbia era da Paramount, né? Ah, é, e agora é. Aí depois que saiu da Paramount, não tinha mais, né? Aí fizeram. Ah, o WoW não tem em nenhum outro lugar? Um estúdio, gente? Não, tem nos Estados Unidos, na. Ah, acho mas aí perto aqui é só nos Estados Unidos, né? O que não faz aqui no Brasil? Vai ser mais barato que ficar pagando passagem para as drag pra lá. Aluga um estúdio aqui da. Ah, da... amiga, da Dia TV. Na Dia TV. É, exato, na Dia TV. Eu, hein? Aluga o estúdio do Boninho, onde ele tá fazendo o The Voice. É, então, gente, tão simples. Aluga o estúdio do Boninho. Eu, hein? Sai fora. É isso, né? Parabéns pro Binox, né? Parabéns, pelo menos a campeã foi boa, né, menino? É, então, a campeã foi a primeira campeã de Drag Race Brasil, né? A primeira Sim. campeã de Drag Race Brasil. Exatamente. E eu achei a coroa da Rubinox mais bonita do que a coroa da Organza. A Rubinox tava achei... bonita na final ao vivo. E a Melody tava um arraso na final ao vivo. Uma asa gigantesca. Olha, eu tenho que dizer que a Melody ficou belíssima careca também, hein? Gostei muito. Uhum, gostei uhum. também. Não, ali, assim, eu acho que a Ruby foi muito bem no lip sync também, mas eu arriscaria dizer que a Melody entregou um pouquinho sim, mais. Eu também acho. Eu não acho que foi grande coisa esse lip sync, né? Que eu falo, melhor lip sync da temporada. Não, foi, eu acho que os da WZR com a Melody foram os melhores, né? Uhum. Que, mas as duas estavam muito bem. A Melody estava fazendo muito a tremidinha, né? Que não combina muito com a música inteira, acho que ela exagerou. Mas a Ruby estava no perfil mais centrada também, que foi bom. É, não, foi bom não ser música agitada, porque aí não deu pra uhum. pra Melody ficar se jogando no chão, fazendo aquelas presepadas que ela gosta de fazer. Sim. Né? Melhor que envolver, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não aguenta até hoje. A música do primeiro lip sync de Drag Race Brasil, envolver. Mas sabe o que eu achei interessante? Que os jurados e até a edição puxaram bem o negócio, a Ruby muito representativa do Nordeste, muito regional. E de fato teve os looks que eles mostraram ali, mas por conta disso... do Nordeste. E por conta do que a gente falou, que ela sumiu na edição, uhum. Pernambuco. Mas assim, o que eles puxaram ali foi do começo, tudo. Sim. Então, esqueceram que o Poseidon é do mesmo lugar também, né? Ah, mas ela mora no Rio, né? Não pode. É, ficou esse negócio aí, não falou do Pantoneto, achei estranho. E outra coisa, Dudu, gente, todos os trocadilhos de Dudu na bancada foram maravilhosos. Nossa, tem que fazer mais um reforço negativo aí, que na hora que Dudu e Bruna fizeram o jogral pra apresentar a Greg, não foi uma das piores coisas que eu assisti na televisão. Que isso, amigo? Foi muito ruim. Nossa, a Bruna Braga... Péssima. Amigo, eu acho assim, Bruna Braga deu uma melhoradinha da temporada passada. Sim. Não, mas na hora desse jogral foi horrível, péssima. Mas eu fiquei pensando, vocês não acham que eles mantiveram Bruna Braga pela polêmica que tá todo mundo sempre falando mal dela? Sim, mas pior que dessa vez ela foi ruim, ninguém nem falou dela, né? Pois é. Eu acho que dessa vez ela foi esquecível, não foi nem ruim. Eu acho que ela foi muito boa no episódio que ela ficou o tempo inteiro falando, concordo com a cachorra Alex. Uhum. Foi incrível. Toda hora falava um nome de cachorro diferente. Não, foi maravilhoso. Mas foi muito ruim esse jogral, gente. Muito ruim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Péssimo jogral. Isso, né? Quem sabe ano que vem eles gravam, né? Porque deveria já estar gravando esse ano pra sair ano que vem. Ah, não, agora eles estão fazendo negócio pra gravar menos tempo, né? Então vai gravar ano que vem mesmo. É a nova Survival. É porque eles gravam duas semanas antes de ir lá, né? É. Aí você é essa porcaria aí. Esse ano gravou fevereiro, não foi? Foi. Fevereiro estreou o quê? Agosto? Julho, né? Julho. É. Mas você que entende de engajamento e tal, Zanon, tem, tipo assim, fala-se se a temporada foi muito bem recebida em relação à primeira, ou é mesmo? Eu acho que não, acho que foi bem ok. Pelas que as coisas que aparecem, eu entendo o engajamento que aparece na minha timeline, né? Uhum. Mas assim, de que das coisas que acontecem no Drag Race, eu acho que, tipo, o Slayton é muito mais comentado que o Brasil. Estreou depois, entendeu? Porque o Brasil estreou no final do França e do começo de Slayton. Então, assim, acho que foi um pouco ofuscado aí no meio. Não, e ano passado ainda teve uma brigas violentíssimas entre o elenco nas redes, né? É verdade. Pra motivar a galera a engajar. Mas nesse eles fizeram o disclaimer, né? Melina respeita. Ficou, gente, não briga, coisas horrorosas. Respeitem, meus amores. That's a amiga da Melina Blay, né? Eu amo. Melina Blay, gente. A pobre ganhou um broche, né? Ah, e tava apagada nesse final, né? Nossa tava, senhora, pô. Nem lembrava que existia. Melina Blay. Boy. Blay. Tá caralho. Vai, canta de novo, amigo. Ah, eu tenho que pegar a letra, porque eu não lembro da letra. Ah, eu achei que tu tinha feito de cabeça na entrada. Não, amiga, eu tava com a letra na minha mão pra ver. Isso que eu escutei a parte antes, porque eu não lembrava o ritmo. Que nossa. Vagabunda. Isso, e assim, né? A gente tem que falar que aquela música das rainhas foi uma das piores. Piores, nossa, porra. Muito ruim. Péssimo, ruim. Podia ter reprisado, passem as garrafas e deixado isso fora. Uhum. Feita a versão do shot top 4, né? Exato. Nossa, muito ruim a música da rainha. Rainha sempre, nossa. É o que eu falei, a parte da Melody foi a mais legal. Uma música triste. Ai, meu Deus, que bosta. Ai, compliquei. Eu adorei que Melody fala, né? Não, não posso cantar ainda. Ela claramente foi dublada por The Greg Queen, né? Nossa, era ruim, né? Por isso devia ser dela mesmo. Tô lembrando da Greg Queen se alisando nos dançarinos na música dela, até de dançando mal. Aliás, já achei um absurdo assim: como é que a Greg Queen cantando se propõe a fazer um lip sync porco daquele? Né? Ao invés dublando, de cantar ao vivo, né? Gente, pelo amor de Deus, os lip sync, né? Ridículo, podendo cantar, gente, não faz sentido nenhum. E ela tem voz, né? Podia ter cantado. Exato, exato, não tinha motivo dela dublar, porque... É que uma coisa é a RuPaul, né? Que já sabe, tem essa potência impressionante. É, outra exato. Coisa é a Greg, que é cantora, né? Exato. Meu Deus do céu, caras. Caras! Complicated demais. É, querida. Ah, não teve nenhuma frasezinha, né, pra emplacar. Não teve. Você vê que apesar das Drake ter sido boa, não foram, sim, incríveis, entendeu? Não tiveram uma Bettina Polaroid, vamos falar a verdade? Que é o carisma da temporada? Não tiveram. E uma Chanon, né? Uma Chanon também. E All Stars. Que saudade da minha Chanon e da minha Bettina. Saudade da minha Chanon, gente. Nossa Chachá. Até minha Nazinha. Da Bettina Polaroid. Ah, eu também amo nossa nossa Nazinha. Mas não se incomode. Eu vendo o Gongada e a Desirê falando que a Paola Hoffman tem que agradecer a Deus por a Nazi existir no mundo pra ela não ser a pessoa mais burra do mundo. Menina, a gente não comentou os pit crew do makeover, né? Olha. Porra. Saborosíssimo. Cada lapa de um. Menino pitbull. O pitbull. E pitbull. Parece que a Poseidon tá pegando um deles, né? Ah, é? Qual deles? Uh-huh. O dela? Agora eu não vou lembrar, mas ela tá pegando um deles, amiga. Ah, amigo, o pit crew da Poseidon, eu fiquei olha. Toda negoçada. Caraca. Agora eu tenho que falar uma coisa da franquia Drag Race como um todo que me aflige. Porque assim, eu sou uma pessoa que tomando todo o cuidado do mundo, né, no grooming, eu fico todo fudido, todo satelado da cara. Esse povo pega um giletão vagabundo e esfrega como se fosse uma bucha na sobrancelha, na barba, no peito. Gente do céu, como é que não sai todo satelado? Amiga, eu também. Eu tenho todo o problema que eu faço a barba, fico todo negociado. Pois é, o povo vai lá e arranca fora o negócio. Eu falei, gente. Tá vendo? A gente não sabe o que fazer, eles sabem, velho. Uhum. Às vezes tem até calo a cara, né? Aí depois, por isso que esfrega. É igual o Gil do Vigor fazendo a barba sem espuma, lembra? Nossa, mãe. Que ódio. É verdade, teve isso, né? E você sabe, né, que a Ruby maquiou o Gil, né? Você viu? Maquiou, eu vi. Ficou feio demais. Mas tudo é, bem. Porque ele fez o makeover, né? Que ele fez o pit creu no Gil, pra postar as fotos. E viram que Ruby tava, estava na live do Descolonize Minha Copa, né? Viva! Estamos aqui com a convidada de Pernambuco, Ruby Knox, para falar de um assunto muito importante. Descolonize, como é? Desbinarize minha gênese. Oh, desbinarize minha gênese, descolonize minha corpo. Ai, gente, momentos. E também temos que falar, obviamente, do filme, né, que a Ruby Knox fez aí de campanha para final. Sim. Né, que foi lindíssimo. Lindo. Campeã, né? Foi muito bom. Nossa, campeã que acordou na reta final, né? Uhum, que acordou nos três no primeiro episódio. Bichinho. Vem me provar. Ruby Knox, vem te provar, amiga. Bota o batom em mim. Gente, é a música. Safada. A senhora é muito safada mesmo. Como você se sente sendo uma safadona assim? Só na teoria, né? Tadinha. Só na fanfic. Tadinha da minha amiga. Em situação de barril. Tadinha da minha amiga. Te dá um pantunete, ou não? Ai, ai. Meu Deus. Eu aqui, quando vocês estavam falando do Drag Race Brasil, fui fazer aquela trend. Que o pessoal tá fazendo, dá você abraçado com o artista. Eu fiz uma, vou mandar pra vocês. Ai, gente. Eu tenho até medo. Eu tô vendo que ele tá disperso. Enrolando no Drag Race Brasil. Não, amiga. Porque tava esperando vocês concluírem. Ai, amo! Ai, vagabunda. Vou fazer uma com a J.K. Rowling, que? Adoro! Meu nome é NASA Afaro. Engraçado que a minha cara ficou ótima. A da Kelly Clarkson, ela ficou parecendo a Ashley Tisdale. Aham. Né? Mas vamos fingir. Menina, você vai comentar o quê? Que eu quero pegar alguma coisa só pra comer rapidinho. Mas eu vou comer. Amiga, vamos falar agora de coisas que você não vai querer falar, com certeza, né? Vamos falar aí de Task, né? Essa série incrível. E agora mesmo que eu vou jantar. E também vou, o quê? Falar de Task, aí, nova série da HBO, né? Série do mesmo criador de Mare of Easttown. Então, criou-se aí uma expectativa. E protagonizada pelo Mark Ruffalo, né? Que é um bom ator. Não, mas... você vai dar a definição que você deu no Instagram. Qual foi a definição que eu dei no Instagram? Só a maior cara triste de Hollywood. A maior cara triste de Hollywood, que ele tem aquela cara triste mesmo, né? Bichinho. Então, assim... Mas eu achei a série muito chata. Muito chata, muito chata, muito chata, muito chata. Tem 70 minutos, né, o piloto. E realmente tem 70 minutos. Durar, ele dura muito mais do que isso, mas ele tem 70 minutos. mas eu fiquei assim, meu Deus, que série insuportável, é. Que série insuportável, porque não tem a menor condição. Que é o que acontece. O Mark Ruffalo, ele é um agente do FBI, que ele tá afastado do campo por alguma coisa que aconteceu. A gente não tem a dimensão exata do que aconteceu, mas foi alguma coisa que aconteceu na família dele. E mais pra metade do episódio, ele vai deixar um terno pro filho dele ser julgado, e o filho dele tá preso. Ok. Ele tá preso. Então a gente não sabe, mas a gente sabe que isso afetou ele. Ele começou a beber muito, né? Tá perdido na vida. O relacionamento dele com a outra filha não tá sendo tão bom por causa disso. E aí ele é convocado pela Martha Plimpton, né? Diretora da FBI, para gerenciar uma força especial para investigar assaltos que estão rolando em casas de traficante. Os traficantes ficam lá e aí as casas onde tem a grana guardada, eles estão sendo assaltados. E aí ela cria essa task force para poder identificar quem tá fazendo esse roubo. Só que aí a gente, além de acompanhar essa coisa do Mark Ruffalo, a gente também acompanha a vida do bandido, né? Que ele é lixeiro. É uma dupla, né? É esse cara e o Richie, de Looking. Né? Grande Raul. Grande Raul, exatamente. Raul Castillo. E aí tem esse cara, que é o Rob, e eles fazem esses assaltos. Eles vão lá coletar o lixo, e aí eles meio que, tipo, ele já tem uma ideia de, ah, quando eles jogam tal tipo de elemento fora, é porque eles já venderam tudo e vai ter o dinheiro aqui na casa, nananã, e aí eles entram mascarados lá e roubam o dinheiro durante a noite. E aí, num desses assaltos que ele vai fazer, no final do primeiro episódio, eles entram na casa e aí as coisas começam a dar errado. O cara não fala onde está o dinheiro, o cara se solta, e aí eles matam essas pessoas, matam esses traficantes. E aí quando eles terminam de matar os traficantes, eles descobrem que tinha uma criança na casa. E aí a criança pergunta assim, ah, vocês são os amigos do meu pai? E aí esse bandido fala assim, ah, somos. E aí corta a cena, a gente vê o Mark Ruffalo chegando com a equipe dele, e aí eles falando assim, ah, porque eles tinham um filho, e a criança desapareceu. Aí fica assim, não é, mas desapareceu? Aí a gente vê que os bandidos levaram a criança embora. Porque esse cara assaltante, ele é aquela coisa do assaltante do bom coração, né? Ele é um fudido na vida, mas ele mora de favor na casa do irmão que morreu com os três sobrinhos. Dois sobrinhos pequenos e uma sobrinha grande. A sobrinha dele é a Emilia Jones, né? Que fez o Coda. A sobrinha dele que... Inclusive tem uma cena de pegação com o filho do Mark Ruffalo nesse primeiro episódio. Eu amo. E aí ele... Gente, ela... Matheus Carriere pegando filho, o quê? Matheus Carriere pegando filho. Eu amo. Mas não é o Mark Ruffalo que pega o filho dele, não. Não, é Emilia Jones. Ah, bom. Emilia Jones que pega. Ui, que susto. E aí, a partir disso, vai ter essa coisa da investigação. E, além da investigação, tem mais uma motivação pro Mark Ruffalo, que é descobrir aonde está a criança, né, que eles levaram. Sim. E aí depois eu vi aquele making-off, e aí o criador da série explica, não, porque os dois personagens protagonistas, né, que é o bandido e o Mark Ruffalo, eles são muito parecidos, e Mark Ruffalo tá vivendo um tempo difícil, então as cores das cenas do Mark Ruffalo são mais azuladas, por causa da representa a tristeza, e a do bandido é mais amarelado, porque ele tá vivo, ele tá querendo conquistar as coisas, nananã. Mas, aí ele mostra que na cena em que o bandido tá chegando na casa com o molequinho que ele sequestrou, a cena fica azulada e fala que os dois agora estão no mesmo estado de espírito. Ai, mas que pênis existe ter que falar isso em entrevista, hein, meu anjo? Alô, na entrevista. Ai, gente, presta atenção nos filtros, hein? Que agora eles estão no mesmo estado de espírito e que um personagem complementa o outro, de certa forma. E assim, eu vi também o trailer, né, dos próximos episódios e não fiquei interessado em assistir, menino. Não fiquei. Eu acho que eu tenho esse mesmo problema com... Tive esse mesmo problema com o Mare of Easttown, mas eu até... Eu acho que o carisma da Kate Winslet compensava um pouco. Mas a série também era muito lenta. E além disso, tinha Jean Smart, tinha a atriz que fazia a filha lá, Rebelde. Eu acho que tinha alguma coisa diferente do que é aqui no Task. E assim, eu acho que esse plot de, ah tá, a força especial que vai investigar os roubos das casas de droga, tipo, foda-se, entendeu? Ah, é que o Mark Ruffalo é triste porque o filho dele matou alguém, também foda-se também, entendeu? Eu não fiquei interessado e os protagonistas também não são... interessantes o suficiente pra você... Pra, no meu caso, né? Só que eu acho que é aquele tipo de série que daqui, sei lá, duas semanas, o pessoal vai estar gritando que é a melhor série do ano. Ah, com certeza. Que é a série que revolucionou o ano. Meu Deus, que série incrível. Acho que vai ser mais ou menos isso, assim. Mas pra mim, realmente, não me pergunto. E o Mark Ruffalo, ele tá empenhado, né? Em fazer essa série esmala com um jeito de novo clássico moderno. É, e ele tá sempre nessa vibe. Desde, de repente, 30, ele não faz um personagem feliz, né, menino? Ele tá sempre triste. Eu amo, bicho. Desde, de repente, 30, ele não faz um personagem feliz. Ele tá sempre triste, sempre uma coisa melancólica, uma coisa pra baixo. E eu fico assim, menino. Poxa, que chato, né? Eu vou falar em... Falando de repente 30, você deve saber desse filme com toda certeza. Mas eu fui chocado um dia desse, minha mãe assistindo um filme que era, não sei se é esse exato título, mas era tipo De Repente 70. Que? Que era uma mulher tipo, de 30 e poucos, que de repente ficava senhora. Não é possível, Leonardo. Juro, fiquei chocado. E ela me contando, eu falei, não é possível que isso existe. Não, ó, de repente, 70, filme de 2022, onde assisti Globoplay e Prime e todo mundo. Uma jovem escritora em busca de inspiração acorda magicamente presa no corpo de uma mulher de 70 anos. Ela experimenta pela primeira vez a liberdade de ser quem é, sem medos e expectativas da juventude. Vou achar o elenco aqui de repente 70 pra te contar. Esse plot não faz o menor sentido. Não, você vai ficar chocado com o elenco, ó. Elizabeth Leo, de You. Meu Deus, a mocinha. Dustin Milligan, né, de Schitt's Creek e várias coisinhas. Diane Keaton. Ah, Diane Keaton tá sempre envolvida no filme de velho. E o Wendy Malick. Wendy Malick. E o grande Simon Rex, né? Meu Deus do céu. E Loretta Devine Television. Por quê? Ela tem 70 anos, então faz sentido. Né? Loretinha Devine Television. Meu Deus. Vou até botar aqui, de repente. Só que pelo que eu tô entendendo, ela vira outra pessoa com outro nome. Não é tipo ela no futuro, como é no De Repente 30. Meu Deus, eu tô vendo a capa. A gente tem que ver esse filme, amigo. E é com a... E a Diane Keaton fazendo papel de velha mesmo. Sim, é a Elizabeth Leo vira ela. É, Mac e Rita. Uhum. Agora vamos ter que assistir esse filme, gente. Vamos. Agora. Logado 700. Agora, engraçado, como é que esse filme passou por mim, batido, né? Batido, né? Porque eu sempre vejo o filme de velha da Diane Keaton. Pois é. Eu sempre vejo. E eu fiquei surpreso quando eu vi minha mãe comentando. Eu falei, gente, você não comentou isso. O título oficial é Mac and Rita. Mac and Rita. E algum fã de repente ainda falou, e se traduzir isso também assim? Vou procurar. Meu Deus, que loucura. Fiz outra, amigo. Acho que essa ficou melhor. Outra foto com a celeb? Aham. Ah, gostei. Essa ficou bem natural. Essa ficou boa, né? Uhum. Fui em Vegas. Essa achei que ficou mousse, gente. É só amigo dela, né? Então é normal vocês tirarem foto juntos. Sim! Eu fui procurar outra foto da Kelly, né? Uma foto que talvez ficasse melhor. Porque... É, porque naquele ela ficou a cara da Ashley Tisdale. Isso não faz sentido nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. Que loucura. Gente, achei um bafo. Mas eu procurei no Prime Video. Deixa eu ver. Se vai no Prime Video, eu vou botar na minha lista. Se bobear, eu vejo nesse fim de semana. Cadê? De repente, 70. Rita. Amigo, você vai estar viajando, eu preciso me entreter. Ai, cadê? De repente, 70. Ah, não, é Universal. Tem que pagar, não vou pagar. Desculpa. Não vou pagar. Vou procurar aí no site, né? Vai que tem. Uhum. Vai que tem site. Então vamos seguir, amigo. Vamos seguir. Vamos. Você chegou a ver o filme do Denzel? Luta de classe? Não vi. Menina, eu vi porque o pessoal tava assim, se rasgando inteiro, né? Falando, ai meu Deus, o reencontro do Denzel com Spike Lee, vai ser incrível, o que eles já fizeram não sei o quê, foi massa, não sei o quê. E esse filme é uma versão de um filme japonês, né? E tem o Denzel, de famoso tem o Denzel, o Jeffrey Wright, né, nosso querido Bernard, e o marido da Rihanna, a Sap Rock. Nossa, que elenco, hein? E é quase como se fosse um episódio de Empire, né? Porque o Denzel, ele é dono de uma gravadora que foi a maior gravadora de R&B dos anos 90, 2000. Bombava muito, mas hoje em dia já tá meio que em declínio. E ele tá a ponto de perder a gravadora. E aí ele decide fazer uma jogada e comprar as ações de um dos sócios da gravadora para ele poder ser o acionista majoritário. Então ele pega, tipo, o último dinheiro que ele tem pra tentar reconquistar a gravadora. Nisso, ele leva o filho dele pra um jogo de basquete, né? Ele leva o filho dele pra treinar basquete. E lá tem o afilhado dele, que é filho do Jeffrey Wright, que é igual ao filho dele, igual. E aí eles estão usando o mesmo uniforme, aí o mesmo tênis. E aí eles falam assim, menino, sequestraram o filho de Denzel. E aí ligam pra Denzel pedindo 17 milhões e meio de resgate. Só que quando teve esse sequestro, eu falei assim, gente, com certeza o filho de Denzel não foi sequestrado, que foi sequestrado foi o sobrinho, porque eles estavam com a mesma roupa. E dito e feito, era o sobrinho que tinha sido sequestrado. Então eles acham o filho de Denzel, levam pra casa. Só que o sequestrador fala assim: amigo, não quero saber. Tô aqui com esse menino e você tem que pagar 17 milhões de dólares pra resgatar ele. E aí Denzel fica naquela dúvida, né? E, tipo, meu filho já tá salvo, pra que que eu vou pagar 17 milhões e meio, que é o último dinheiro que eu tenho, pra resgatar uma pessoa que não é meu filho? Nem conheço esse garoto direito. Só que, tipo, o Jeffrey Wright fala assim: cara, tu vai deixar meu filho ficar ali, assim? E aí ele fala: cara, eu posso ver. Aí o Jeffrey Wright fala assim: cara, você paga esses 17 milhões e eu vou dar um jeito de te pagar. E ele fala assim: cara, você é meu motorista, tu vai me pagar 17 milhões como? E aí fica todo esse conflito e tal, não sei o quê. Por fim, Denzel decide pagar o resgate. Decide pagar o resgate, pega o último dinheiro que ele tem, que é esses 17 milhões. Só que os 17 milhões, eles tinham que ser entregues em notas de 1.000 de franco suíço. Porra, não podia ser entregue em dólar. Né? Aí Denzel consegue e tal, não sei o quê. Aí tem uma cena super emocionante dentro do trem, com o Denzel recebendo as informações do sequestrador. E aí quando ele vai deixar o dinheiro cai. A cena é muito engraçada, porque o dinheiro cai do trem. Aí tá tendo uma festa da celebrando a cultura porto-riquenha em Nova York. Aí a mala de dinheiro cai na mão de um cara que tá dançando. O cara entrega pro motoqueiro, o motoqueiro entrega pro outro motoqueiro. E eles vão levando o dinheiro e tal, não sei o quê. E aí eles libertam o menino, todo carcomido de porrada. Mas Denzel quer seu dinheiro de volta, né? Porque ele recebe uma notícia do galera da empresa falando assim: então, esse dinheiro que você tinha era o dinheiro que era para recuperar a empresa e os investidores vão querer o dinheiro de volta, então, já que você não vai recuperar a empresa. E ele fala: mas eu não tenho dinheiro. Aí eles começam a investigar, tentar recuperar o dinheiro e tal, não sei o quê. E aí Denzel ouve uma música no Spotify que o filho dele mandou para ele. Só que como é filme da Apple, era no Apple Music. E aí ele fala assim: eu reconheço essa voz era do sequestrador. E aí ele descobre, pelo ouvir a música na Apple Music, que quem sequestrou o filho dele foi o marido da Rihanna. Por quê? Porque ele tinha oferecido as músicas dele pro Denzel. Denzel falou: sai daqui, seu lixo. E aí ele ficou com raiva e ele falou: vou me vingar, já que eu não tenho nada e você tem tudo. Vou me vingar, por isso a luta de classes. E aí ele ia sequestrar o filho do Denzel, mas não conseguiu sequestrar, né? Bom. E aí, menino, o que que acontece? Denzel, no auge de seus 70 anos, eu acho que o Denzel tem por aí, né? Denzel Washington, quantos anos o Denzel tem? Denzel tem 70 anos, exatamente, acertei. Denzel, no alto dos seus 70 anos, sai correndo, viado, com a arma pra ir atrás do marido de Rihanna. Aí ele consegue descobrir onde ele tá e consegue resgatar o dinheiro dele, manda o marido de Rihanna pra prisão, só que o marido de Rihanna vira um mártir, né? Pra galera, pros jovens. E os jovens ficam: liberte marido de Rihanna, liberte marido de Rihanna. E aí depois que ele é julgado, ele fala assim: a única coisa que ele decidiu que ele quer é falar com Denzel. Denzel vai lá e ele fala assim: então, Denzel, você é o maior empresário de música e eu sou o maior artista do momento. Por que que você não assina comigo, né? E eu vou te dar, você me dá muito dinheiro e eu vou te dar muito dinheiro. E aí Denzel fala assim: poxa, nem vou contratar você. E aí o filho dele tinha falado assim: então, menina, Amanda tá na Detal hoje, nem vai ver Maraia. Nossa, coitada, foi pro Detal ver Jesus Derulo. Coitada. Ah, mas ela gosta, né, aquele Illuminati. Pô, mas o show do Jesus Derulo foi horrível, né? Então ela vai ver Backstreet, alright. Ai. Tudo. Amiga, vai ver Luísa Sonza. Começou agora o show com Principalmente Me Sinto Arrasada. Ah, eu amo. Gente, essa música seria ótimo no lip-sync de RuPaul. Só queria dar e ela tá imitando a estética da Sabrina Carpenter, né, amiga? Ah, agora com o cabelo lá, né? O cabelo tá igual. Se ela já falava de cu, de dar, não sei o quê, agora vai ser pior ainda. Você imitar a Sabrina Carpenter, só fala nisso. Aí, menino, o Denzel, o filho dele tinha indicado uma cantora pra ele. E ele falou pro filho dele assim: ah, tu não sabe nada de artista não, quer saber? Vai se fuder. Aí no final ele decide ouvir a cantora que o filho dele indicou, e aí a mulher canta a música que é o nome do filme, né? Highest to Lowest. E aí ele fica impactado e ele fala assim: agora vou abrir uma gravadora, que ele já tinha, né? Mas vou abrir uma outra gravadora, só com artistas que eu quero realmente acredito. Isso é uma gravadora de família. E aí acaba o filme. Bom, é isso. Bacana, hein? Interessante, né? Empolgante. Empolgante. Imagina aí. Não pode misturar águas paradas daí. E esse filme tem 2 horas e 12, viado. É muito longo. Muito longo. Entendeu? Eu quase morri, assim, assistindo. Não, acho que só se salva, porque o Denzel é muito bom. O Denzel é muito, muito, muito, muito bom. Mas o filme em si é chato. Muito chato. Muito, muito, muito, muito chato. Sem condição nenhuma. Mas é isso, né, menino? Paz nos estádios. Ai, ai. Mas então vamos começar as coisas boas agora? Porra, aí sim. Ah, não. Ainda falta uma que eu não sei se vocês gostaram, né? Porque foi... A vovó ficou maluca, né? 2 covas. Ah, eu vi tudo, vovó Cova. Eu também vi toda no mesmo dia também. Achei um grande mousse aí. Série espanhola da Netflix, né? E assim, eu tenho que dizer que pra 3 episódios foi excelente. Pra 3 episódios, acho que entregou o que prometia, né? Porque a gente tem essa história que é o quê? Vovózinha, né? Como é que é o nome da vovó, gente? Lupe. Não, Isabel, o nome da vovó, Isabel. A gente tem Isabel, que é essa avó que aparentemente quando a gente conhece ela, ela é super super próxima da sua neta, né? Dá presente, fica com a neta na piscina, aproveitando o dia e tal. E aí um dia tá tendo um festival lá, a neta e sua amiga, plau, desaparecem. E aí tem uma investigação, encontram o corpo de uma amiga no é Verônica, lago. Né? A neta de Isabel e Marta, que é a menina que... Isso, Verônica. Verônica, aí... né? Porque é com acento agudo. Verônica. Verônica, amiga de Onás. Ah, eu amo. E oh, aí, meu menino? O corpo de Marta aparece no meio do mar, né? Depois de mais de um mês de buscas e tal. E passam-se 2 anos e não se encontra o corpo de Verônica. Então, todo mundo tem que... O destino dela foi o mesmo que Marta, só realmente... Segue a vida, né? Segue a vida, só não foi encontrado, né? E nisso, Isabel segue ali dando suas aulas de piano, mas com aquela dor no coração, né? A vida seguiu, até que ela decide fazer a sua própria investigação pra saber o que aconteceu, né? Decide fazer a sua investigação. Só que ela não vai fazer a sua investigação sozinha. Ela vai pedir ajuda para um mau elemento, pai de Marta, né? Que é o grande Rafael Salazar. Né? Eu discordo que Rafael Salazar seja o maior elemento, porque ele é o certo da história, né? Ele é o certo da história? Tá indo atrás de justiça pro seu filho. Eu amo indo atrás de justiça. Porque na verdade o vilão dessa série é vovó Cova, né? Que isso, amigo? É, porque vovó Cova, antes de ir atrás de Salazar, de Rafaelzinho, ela tá com seu aluno Beltrán, né? Beltrán. Que Beltrán fala umas coisas meio esquisitas. Fala a história ali do brinco que Verônica tava usando na noite do assassinato. E aí o vovó fica assim, como é que sabia do brinco de Verônica? Aí ele fala assim, não sei direito, ela falou que achou lindo. E vovó... Ah, e ela tinha descoberto que a Verônica tinha achado o brinco horroroso, né? Isso. E teve um menino que foi preso injustamente, né, o que deu carona. Exato, Onás. E aí o que que vovó Cova faz? Ela droga Beltrán, bota um negocinho no nome dele. Né? E aí ela amarra ele no piano, viado. E começa a quebrar esse homem, dá martelada no joelho. Viado, a cada martelada no joelho me dava uma dor dentro do meu rabo. Uhum. Nossa senhora. Ela dava martelada mesmo. A vovó deu martelada mesmo. E aí ele acaba deixando escapar que Verônica e Marta foram pra uma festa de puta. Que elas eram prostitutas. Isso, a casa do sim. E aí vovó Cova não aceita a declaração e dá martelada na cara de Beltrán. E aí ela precisa da ajuda de Rafael pra esconder o corpo, que na verdade está vivo, né? Sim. E aí ele liga pra polícia, né, menino? Ele liga pra polícia. Lindo, né? Estou quem liga pra polícia? O morto. Poxa, como é que ele liga pra polícia? Ele tá vivo? Ele ainda sobrevive um tempo depois da martelada. Ah. E aí ele liga, só que aí logo em seguida ele perece. Ah, ele só acordou pra dar uma ligadinha e faleceu. Entendi. É, foi só um refluxo, entendeu, amiga? Eu amo. E aí, enquanto isso, a Vé tá jurando que ninguém soube e vai atrás de Rafael pra esconder o corpo de Beltrán. Exato. E aí, menino, tem um homem assobiando. Aliás, achei esse homem muito nojento. Quem? O velho assediador. Ah, porra. Como não, né? Achei ele muito nojento, velho assediador. Você viu do Blade ou você viu o original? Eu vi do Blade. Porque, amigo, eu tenho uma reclamação pra fazer muito séria. Faça. Que eles botaram um viadão pra dublar Rafael. Que? E aí Rafael tá lá todo ameaçador e a voz tá bem assim. Ô, dona Isabel, quero justiça pra minha filha. Eu quero justiça! Porque e aí eu fui ouvir a voz original do homem pra ver se procedia, tá? E o homem, um mega vozeirão potente, botaram esse dublador. Olha, eu fiquei muito... E eu achei interessante que, assim como os doramas da Globo, né, que eles querem fazer, os doramas brasileiros da Globo, cada episódio termina com um gancho, né? Uhum. Cada episódio termina com um gancho. Aí, eu acho que... O primeiro é a martelada no menino. Martelada na cara de Beltrão. Aí o segundo é o pai de Verônica revelando a verdade, né? Exato. Aí eu quero te perguntar. Você desconfiou que essa era a revelação, que ela tava viva? Que era uma coisa meio Harlan Coben? Então, ela tava viva? O Henrique falou, aí eu não tenho certeza, que estava na sinopse da Netflix que ela tá viva. Claro que não. Ele disse que sim. Tanto que quando ele foi ver na série, ele falou, mas gente, por que isso ainda tá mostrando a sinopse que ela tá viva? Não, gente. E aí eu acho que assim... É duas covas? É duas covas. Eu acho que é a sinopse de algum episódio, de repente, né? Após o desaparecimento de sua neta de 16 anos, Verônica e sua amiga Mandy, Isabel inicia uma investigação não autorizada para descobrir a verdade, acho que numa busca por vingança. É, porque se eu não me engano, quando eu fui procurar sobre essa série, já falava. Ó, a série... Eu li a sinopse do Adoro Cinema, e vamos ver. Em Duas Covas, duas jovens desaparecem de modo misterioso na cidade de Frigiliano, na Espanha. Ah. 2 anos após o sumiço, em buscas de respostas, a avó de uma das meninas se une ao pai da outra para iniciar uma nova investigação, dessa vez conta própria. Na jornada por informações, a vingança cada vez ganha mais espaço. Eu tinha lido isso. Segundo o Henrique, em algum momento tinha dizendo que Verônica estava viva. Não, não tem, gente. Eu não vi, mas eu acho que assim... Ah, apareceu o corpo de um e não apareceu da outra. É lógico que vai estar viva. Eu não sabia em que... Ah, não. Porque a gente sabe que se não tem corpo, não tem morte. Exato. Eita porra. Porra. Opa. Me amute honrar. Tan, tan, tan. Eu amo. Mas não imaginei que fosse com a anuência do próprio pai de Verônica, né? Menino, essa foi a grande surprise, né? É. Ela fugiu com o próprio pai? Não. Menino, o que aconteceu? Conta. Já contar pra você. Verônica e Marta. Eu amo Verônica. Estavam na casa do Sim com a outra amiguinha dela, Jamila. Verônica é a neta dela, as duas netas. Verônica é a neta, da, a neta da vovó Nova e a Marta é a filha do Rafael. Ah. Elas estavam lá, se pegando muitinho, não sei o quê. Aí, em algum momento, o velho asqueroso abusou de Marta. Enquanto as outras meninas não estavam vendo. O grande Marta apresentador, é Carlos Jaeno. Marta é a morta. Marta é. Morta. Marta morta, tá. Ele abusou dela e tal. Carlos Jaeno. E aí a gente, a princípio, não vê por quê, mas a Verônica, em algum momento, encontra a Marta após o abuso. E aí aparece ligando pro pai na floresta, dizendo assim, minha amiga morreu, foi um acidente. E aí você fica assim, porra, a Verônica matou a garota, né? E aí, o pai dela, já sabendo que Rafael Salazar, pai de Marta, era um grande bandidão, ele fala assim, não existe a menor possibilidade da gente falar pra esse homem que foi um acidente, que matou a filha dele. Exato, então vou fazer, vai dar ruim pra caramba. Uhum. Vou fingir tua morte aqui rapidinho, depois nós resolve. Aí ele mandou essa garota pra longe, fingiu que ela tinha morrido, jogou o corpo de Marta lá no mar, onde acharam. Isso me impressionou muito, que ele fez todo o esquema de desaparecer com o corpo, né, como se fosse quarta-feira. Pois é, um especialista. Ah, achei um pouco, fiquei um pouco assustado. E aí, ele, inclusive, ele só revela isso no fim do episódio 2, porque a irmã de Marta, Verônica, uma menina mais novinha, tenta se auto-se-matar, se suicidar a si mesma. Adoro auto-se-matar. E aí, ela fala, ai, queria tanto falar com a minha irmã uma última vez, eu gosto tanto da minha irmã, que saudade da minha irmã. Aí ele fala assim, pois ela tá viva. E aí conta tudo pra vovó Cova. Aí o terceiro episódio já começa com um flashback desse homem contando tudo que ele fez pra vovó Cova. Vovó Cova desesperada que agora vai ter que fazer todas as merdas que ela fez. Porque vovó Cova foi atrás do bandido, né? Ele tava de boa já com a morte dele. Segundo ele, né, ele já tinha esquecido, já tinha deixado o ódio um pouco de lado, né? Exato, e aí vovó Cova foi falar, ó, tem uma coisa errada aí com nossos netos, sua filha e minha neta. E aí o que acontece no último episódio? A gente descobre que Verônica viu Marta após o estupro, e Marta tava querendo denunciar o homem e denunciar o esquema todo. Sim. Ela falou assim, amiga, acho de bom tom não fazer isso, porque você me puta. Ela fala, não interessa, eu quero justiça. Aí a menina começou a ficar suicida também, né, Marta? Começou a pegar umas garrafas e querer se cortar. E aí Verônica e a menina Jamila falaram, não faça isso, por favorzinho. De repente começou uma briga, empurrou a garota e ela bateu a cabeça no banco. E se automorreu. E aí foi no momento que ela chamou papai escondeu ela. Quando vovó Cova começa a se inteirar da situação, ela fala pro filho assim, menino, denuncia Rafael. Né, porque Rafael já tá aí bandidão. Rafael já matou o apresentador de TV, né, menina? Que a gente não falou. Nossa, matou? Eu achei que ele matou com requisito de crueldade, velho. Pois é, esmagou o homem no portão do negócio. Porque apresentador de TV era do mal, né? Rafael pra mim nunca foi. Pois é. E aí vovó começa a ir atrás das pistas pra poder entender o que aconteceu. E vai atrás dessa menina Jamila, que tava na festa com elas. Quando chega na casa de Jamila, vovó faz o quê? Vou envenenar essa garota, já começa a preparar pra drogar ela também. Mas antes de drogar Jamila, ela vê várias fotos de Jamila se agarrando com a neta dela, Verônica. Ela fala, amor, amor, e aí de repente, Verônica. Amor, amor. E aí a gente descobre que Jamila era namor de Verônica. E as duas estavam escondidas juntas. Um pelinho, depois de Nossa, mas eu achei desde o começo já que elas eram. Achou? Não, amiga, mas é diferente, porque tu tá achando que era Marta, mas na verdade é Verônica. Ah, é, tá. Jamila. Jamila em Uma Noite só aparece no segundo episódio. Ah, tá, entendi. Mas ela não pegava a moto. Previ um plot de sapatão. Sim. Isso, você anteveio. É. Só que aí, enquanto vovó Cova tá lá com a netinha, ai, que bom te reencontrar, minha filha, não sei o quê. O Rafael tá doido atrás de justiça, né? Porque afinal prometeram pra ele que ele ia ter justiça pela morte da filha. Justiça. E aí, se o homem sai atrás delas, daqui a pouco chega, tá só as fotos voando. E aí vovó começa a esconder as meninas com as amigas dela, curandeira, tudo. E vovó fica ligando pro pai de Verônica, dizendo assim, menino, tô aqui resolvendo isso aqui, é da Verônica. Aí o pai dela fala assim, como assim Verônica tá morta? Aí você vê. Ah, é que porque tá a polícia lá, né? É, que a polícia já tá controlando tudo, gravando tudo, e vovó fala, ah, é, tá bom, já resolve isso aí, vai me avisando. Qualquer coisa vai me avisando, né? Exato. E aí, menina, eu acho, Sassi, eu mudaria uma coisa desse finalzinho, que é vovó chama Rafael pra dar uma volta de carro, né? E aí conta a história inteira pro homem. E olha, sua filha foi estuprada, mas não sei o que, foi um acidente, Verônica, não teve culpa. Foi culpa de minha neta. Gente, pra que a mulher? Para. Exato, eu pensei assim, gata, é melhor só ter jogado o carro ribanceira abaixo com ele, já que ela já sabia, né, que ia ter que chegar a esse ponto. É, eu não imaginava que ela fosse sair viva. Contar isso tudo e esperar pra ver se o homem ia reagir bem, né, um homem bom desse. É. Mas aí acontece isso, né, como o Rafael não reage bem, a vovó Cova se mata junto com ele. Pra poder dar um futuro pra Verônica. Poder voltar pra casa, pobre. Tendo que todo mundo vai estranhar, que a morta voltou do nada, né? Aham. Todo mundo. Vão dizer, uai, querida, mas não era morta, né? Não era morta, não era morta? Porque qual vai ser a explicação? Ai, meu pai me escondeu porque o bandidão tava aí, agora que o bandidão morreu, eu posso falar isso pro mundo? Posso estar viva novamente. Morri pra viver. Pois é, morri pra viver. Exatamente. Mas e o que aconteceu com a velha? Morreu. Ah, morreu. Não tinha... Se jogou do penhasco com o Rafa. É. Foi o Whindersson que jogou? Garoto. Você tem o amarelo nos anos. Ah, Verônica. Ainda não acabou. Verônica acaba bem, pelo menos, né? É, junto com seu amore. Agora, eu tava achando, Sassa, que eles iam no final ainda revelar que Verônica tinha matado de propósito mesmo. Ia passar o verdadeiro flashback dela. Mas não era, né? Graças a Deus. Pois é. Graças. Mas achei uma boa série, achei assim, né? O Henrique falou, dava pra ter feito um filme de 2 horas de boa? Dava, né? Porque afinal são 3 episódios De 40 tipo, minutos. Acho que é 50, 40 e 40 e pouco. Uhum. Mas eu falei, ah, às vezes a verba pra série é diferente, né? Pelo menos fizeram os cliffhanger ali. É, não, uhum. E foi um filme de 2 horas e 50, né? Um filme de 2 horas e meia. E acho que ele é bom, as atuações são boas também. Então, eu assisti só o primeiro, né? Eu não odiei, mas assim, falei, ah, não é uma coisa que eu gosto, mas eu não achei ruim, não. É interessante. Gosta, né? É interessante, bacana. É bacana. Boas landscapes, né? Sim, sim. Eu acho ótimo essas séries todas aí que eu tô vendo agora atualmente na Espanha, né? Que são todas belíssimas. Eu amo muito. Muito, muito, muito. Mas agora, vou deixar o momento para Márcio Zanon, né? Por quê? Porque Márcio Zanon vai falar porque que ele gostou do filme conceito Plain Clothes, né? Amo! Filme feito na IA, né? Que é só com cenas de 2 minutos. Pode ser assim. Amigo, toda hora tem um Fade to Black no filme. Filme protagonizado aí por Tom Blight, né? O grande Tom Blight e Russell Tovey. Ah, é Plain Clothes. Eu tava achando que era da Minka Kelly, que susto. Não, Plain Clothes, viado. Ai, desculpa. Eita. Dá uma sinopse pra gente, Leózio, desse filme incrível. Tá bom, né? Menino, Plain Clothes fala aí sobre a grande barra das prisões por banheirão, né? Greg ia gostar muito. Banheirão é resistência, né? Vamos lembrar. Banheirão é resistência. O que acontece nesse filme é... Tom Blythe faz o grande policial Lucas. Sim. Que é um espião da polícia que fica flertando com um homem no shopping pra poder prender os homens quando eles, né, botam o pinto pra fora no banheiro. E aí... Eu não entendi isso. A força policial... Tudo bem que é nos anos 90, né, o filme. Mas uma força policial que tem policiais destacados pra descobrir quem manja rola no banheiro. Amiga, eu achei um pouco isso acontecer nos anos 90, porque se você fosse 80... aqui no Rio de Janeiro, tá fudido, né, amigo? Porque não ia ter cadeia pra tanta gente. Eu não sabia que nos anos... Porque, assim, o Henrique falou, acho que é 95 que o filme se passa... É. E aí o Henrique falou assim, gente, 96 já tem Will Grace, o povo não podia manjar rola que era preso? Achei um pouco, mas tudo bem. Aí o que acontece? Tom Blythe tá lá, ele é escalado porque ele é o Twink, né, da corporação. Sim. Troca uns olhares e tal. Quando chega no banheiro e vê que o homem vai botar o pinto pra fora, ele chama os colegas e o colega prende os homens. Isso. É, ele esteja preso. E aí, nessa rotina que ele tem aí, muitas imagens antigas, assim, né, uns clipes, assim, uns negócios conceitual. A gente fica acompanhando duas linhas do tempo. Em uma, Tom Blythe está assim, nativa, sem barba, né? É, fazendo seu trabalho. Mas vocês entenderam qual era o atual e qual era o passado? Porque eu não entendi. O atual era... Pra pegar. O atual era dele com barba. A festa da família. Isso, a festa que ele vai... O Réveillon. Ouvir absurdo do tio dele e tal. E aí ele, né, já separou da Namô e tudo, da fag-rag dele, da vida. E no passado ele ainda tá com essa moça em casa e tal, e conhecendo o Russell Tovey, né, que é o grande Andrew aí, um... Nosso Dumbo. Um lenhador, né, forte, que aparece no caminho de Lucas. E aí ele conhece esse homem no banheirão, tá ali prestes a fazer a prisão e tal, o homem, né, todo fofo com ele. E aí ele, quando o homem vai mexer no cinto, ele fala, não, tipo, não faz, né. E aí ele impede essa prisão heroicamente. Ele mete a mão, na verdade, né. É, mas, né, não mete a boca. Que é o que o banheirão é feito, né, pra isso que foi criado. E aí ele começa a viver um romance tórrido com esse homem que demora uma hora pra acontecer alguma coisa. Aí você não entende nada de slow burn, né, aqueles loucos, né? Ai, nossa, slow burn da putaria. Que inferno. O slow burn dos gays. Os homens vão se comer, se encontram numa estufa, não faz nada, fica lá deitado, se olhando. Aí depois vem a começão no carro com 1h20 de filme. Eu falei, meu anjo. O grande encontro no cinema também, né? Porra. Olha, sério, velho. Mas assim, eu não acho o filme ruim, mas eu acho que ele é tudo que é demais é excesso, né? É muito plano... Olha, vamos aqui mostrar a visão do pai dele filmando ele, agora a visão dele andando dentro de casa. E aí fica aquelas imagens tremidas, aqueles negócios granulados. Eu falei, meu anjo, não precisa de tudo. Era a crise de ansiedade dele, respira. Ai, meu anjo, era só mostrar ele respirando com dificuldade. Mas eu gosto do filme, mas... acho o filme interesting. Eu acho ele bem bom, assim, eu gosto muito da história dele, de como é que acontece o slow burn, aquele slow... do jeito que, assim, eu acho muito nada a ver o jeito que eles começam, tipo assim, ah, ele tava lá, nenhum gostoso apareceu, e na hora que apareceu um gostoso, ele ficou se tremendo inteirinho, né? Então, assim, tanto que eu achei que ele ia ter falado, ah, eu vi esse cara uma vez, né? Com piscou, já era. Cuspiu, piscou, né? Aí fudeu. Aí, mas eu gosto do jeito que ele se desenvolve, e aí depois a revelação, que o cara, na verdade, é pastor. Pastor não, reverendo, que ele mesmo diz. Uhum. Eu acho que a cena da igreja com a esposa e tal, pra mim, é trailblazer, realmente. Uhum. Aí até chegar ali, eu acho que o jeito que... Eu gosto muito do menino Tom, né, do jeito que ele tá... Eu gosto dele, acho que ele é carismático. Do jeito que a construção do personagem dele, com a família dele, ele tem ele esconder. Porque assim, não tem um motivo dele esconder. Ele meio que esconde porque ele não quer falar nada, porque ninguém ele falou alguma coisa pelo que eu entendi. Tanto que o namoro dele fala que pegava a mulher também. É, então, né? Também não achei. Eu falei assim, ele me conta. E aparentemente ela sabia, né, que ele. Sim. Que ele pegava os amizinhos. Ele faz mó trama e ela, meu anjo, eu tô sabendo tudo ao quanto de tu. Ah, tô chupando buceta faz tempo. E eu gosto do jeito que ele fala com ela. Eu gosto que ele não tem aquela parte de ficar namorando com ela e aí ele pega o come escondido e tal. Tipo, a problemática tá no cara, não nele. E eu gosto muito do final. Porque por mais que não é um final feliz, não é um final feliz. Sempre é um final de depressão, alguém morre, né? E eu acho que é um final que ele se liberta daquilo tudo que ele passou o filme inteiro preso, que ele não podia contar, e ali naquele final ele fala aquela carta era minha, não era do meu pai e tal. E aí você vê até a mãe feliz, não é que feliz, né? Feliz porque o marido também não era viado, né? Exato. Mas, ela ficou aliviada pelo marido não ser viado. Mas eu acho que ela fica feliz pelo filho se abrir, porque o filho é muito fechado, não fala as coisas, né? Então, eu gosto do jeito que ele finaliza o filme. Eu acho legal. Se o tio tivesse morrido daquela da janela, ia ser melhor ainda. Ai, gente, sempre um tio filho da puta, né? Puta que pariu. Enchendo o saco o filme inteiro. Homem chato da porra. E aí ele fala assim, ah, é porque sempre soube que seu pai era um viadinho. Ai, me olhava muito, sou muito gostoso. É, ele vai falar, então chupa que minha rola, pau no cu do caralho. E chamava a polícia, esteja preso. É. Mas eu gosto muito, assim, como ele é contado, o jeito... Tem uma parte meio conceito, tudo, assim, mas eu acho que não... Eu achei que ia ser bem ruim o filme, por isso que eu gostei, acho que, tanto. Porque eu tava com uma expectativa tão baixa. Uhum. Eu vou ver, né, filme sobre banheirão. E no final... Filme sobre banheirão. No final, me fui surpreendido pelo filme. E sabe uma coisa que me... perturbou um pouco, que assim, o sargento dele parecia um grande viadão também, ator pornô dos anos 70. Aí, amigo, todo mundo parece um viado naquele filme, né? Pois é, o outro que vai assumir o lugar dele como Twink, também viadíssimo, foi, gente, por que que tá tendo problemas? Todo mundo viado podia só estar no banheirão juntos. É, todo mundo, né, pro banheirão, ninguém é preso, todo mundo se pega e isso. Eu adorei o conceito que eles falam assim, ah, vamos botar uma câmera aqui atrás da porta. Ele fala assim, mas não é crime filmar um lugar que as pessoas deveriam ter alguma privacidade? Ele, ah, mas a gente não vai estar filmando mictório nem nada não, ninguém quer ver isso. Mas a gente vai pelo ângulo do espelho, não sei o que. Eu falei, meu anjo, tá errado do mesmo jeito. É só é crime se alguém descobrir, né? Se ninguém descobrir. Viado, ele filma da rola do cara abrindo o zíper lá. Uhum. E ele ainda fala assim, ah, porque as acusações que a gente tem feito, o povo tem se livrado cada vez mais fácil, que não tem prova, agora a gente vai ter a prova. E eu, mas vocês estão prendendo com que crime? Banheirão mesmo? Banheirão. Ataque violento ao pudor, né? Gente, eu penso assim, Estados Unidos é um lugar muito, muito, né, único mesmo. Porque você pensar que até 95 as pessoas eram presas por manjar rola, realmente... Olha, se fosse aqui no centro do Rio de Janeiro, amigo, fudeu. Que é a própria Sodoma e Gomorra. Não é só aí não, filho. Aqui em São Bernardo não tem não, nem banheiro público deve ter. Ai, amiga, que São Bernardo é um lugar de evangélicos, né? É. Amigo, deve ter sim. Ah, deve ter algum lugar aqui, eu não frequento. Banheiro de shopping hoje em dia é uma desgraça. Ah, não, verdade, banheiro de shopping sim. Já percebi, já movimento. Ah, então. E como era tudo feio, assédio, né, então. O shopping aqui, que é o perto do meu trabalho, né? Ele é um banheiro tão desgraçado que ele é aquele banheiro que, enquanto você tá lavando a mão, ele é todo espelhado e aberto de um lado pro outro, então você fica vendo gente em mictório de onde você estiver. Então, assim, é um esforço pro povo manjar a rola mais fácil, que eu fico impressionado, de arquitetura, inclusive. Que loucura. Eu acho que é esforço pra manjar mesmo, né? Feito pra... É, não, e às vezes você tá querendo realmente fazer suas necessidades, você tá vendo as pessoas paradas nos mictórios olhando lânguido pros outros. Você fica, meu Deus, vou sair daqui. Eu só tenho 6 anos, né? É, foi isso. Às vezes o policial do... acho que o policial do banheiro tá lá, né? Só esperando você atacar. Mas olha, eu tenho que falar também que Tom Blight e Dumbo estão numa forma incrível. Menina, aquela cena do carro. Ah. Fiquei todo coisado. Acho que podia ter tido mais, né? Muito curto. Eu fiquei todo coisado. Só teve uns sexos, né, gente? Podia ter mais. Pois é. Só porque. Mas ainda assim, né? Foi um sexo que deixou. E deixou o novinho desesperado, né? Porque nossa, ele tá lá desesperado, que a mulher vai falar pro tio dele, ele tá todo se tremendo enquanto tá passando sexo, né? É uma loucura. Porque o que ele ficou atrás de Dumbo, e Dumbo falou, mas viado, sai daqui. A pirocada que ele tomou não foi. E ele vira um psicopatão, né? Porque o Dumbo fala, ah, legal, né? Não vou te encontrar outra vez, vai embora. Ele anota a placa, começa a pesquisar, vai atrás. Eu falei, meu anjo, que pica foi essa? Obsessed, né? Eles dizem que não existe amor de pica. Aí uma coisa que eu senti o filme todo é o tempo inteiro eu achei que ele ia ser descoberto por alguém, ia dar uma merda muito grande. Ele naquele banheiro lá, os homens todos se trocando, ele manjando todas as rolas possíveis. Mas eu acho que se o Dumbo tivesse sido preso ali na cena do shopping, ia ser interessante também. Uhum. Ele fica tentando proteger e não era ele, né? Nossa, aquela, fiquei desesperada aquela cena também. É, ele fica tentando proteger o Dumbo, né? Mas graças a Deus não era Dumbinho. É. Era só um homem de roupa xadrez. Era é porque ele tava tão viciado no Dumbo, né? Que tudo ele já achava que era Dumbo. Era feio, né? Era sério, se fosse bonito. Cara, Setembro Amarelo. Mas é isso, gente. Assistam que é bom. Não sei se vai entrar em algum stream esse negócio? Amigo, vai estrear no cinema. Ah, é? Vai pro cinema ainda? Vai. Vai chegar em 2 cinemas, né? Uma sexta-noite, vai ver um filme. Ah, vamos ver esse filme quando ver banheirão, homem chupando rola. Esse filme conceito, né, amigo? Vai estrear em 2 cinemas e ficar meio dia no cartaz. Uhum. Aí depois acho que vai pro Mubi, uma coisa assim. Ah, fica a cara do Mubi, né? Ai, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Grande Mubi. É isso, né, Monami? Sucesso demais. Vamos pra próxima, então? Vamos. Vamos. Leozinho caiu aqui, vamos adicioná-lo de volta, né? Por que, Leonardo? Vamos falar aí do grande Mousse, né? A Casa do Engano, né? Esse sim, o filme fez de ar, gente. Sequência de Roommates, né? Sequência espiritual de Roommate, né? Amo sequência espiritual. Olha, eu acho que ele tá entre um dos piores filmes que eu vi esse ano. Foi awesome. Imagina, é tão bom. Né? Queria transformar o tempo inteiro, igual que Minka Kelly. O elenco protagonista, né? Minka Kelly, que a gente tá salvando a carreira dela aí com Hanson Canyon, né? E de resto. Complicated. Minka Kelly, que é a protagonista de Roommate. Também. A personagem dela cresceu e virou essa mulher. Eu amo. Eu cresci agora, sou mulher. Exato. Eu cresci agora, sou mulher. Tenho que encarar com muita fé. Dermone, né? Murray aí também. Esse grande ator aí também. Cada dia mais na cova, né? Vovó Cova. E Maggie Grace, direto de Lost. Então, o primeiro papel de Maggie Grace depois de Lost, né? Depois de Lost. É igual a tia lá do Dynasty, né? Conhecida por seu papel. Conhecida por comer o irmão em Lost. Eu amo. Também sei. Não, se você que é melhor de contar as histórias, conta pra gente do que se trata esse grande Mousse. Amigo, é difícil, porque é um filme com muitas viradas. Mas a gente tem aí Cass, né, que é Minka, que tá um belo dia, ela é professora, e aí ela tá pegando seu caminho, sua rota de casa, ela fala pro marido assim, oi querido, tudo bom? Eu vou pegar a estrada ali, a Blackwater Lane, né? Que é o nome, que é o nome do filme, original, né? Do filme. Isso. Vai Blackwater Lane, porque é mais prático mesmo, mais jovem, né? Batata frita. Aí Dermot fala assim pra ela, querida, pega não, porque é muito estranha aquela estrada, né? Vem pelo caminho padrão mesmo e tal. Promete pra mim que você não vai pegar essa estrada, busca pra mim. Ela fala, ah, prometo sim, pode deixar. Aí ela pega a estrada, como boa teimosa que ela é, e ela diz que isso aconteceu, porque o filme não mostra isso direito, né? Não. Que ela viu uma mulher que ela conhecia muito bem, que estudou off-screen também, essa grande relação dela com a moto. E a mulher fez um sinal pra ela, falou assim, achei que tivesse bem, segui meu caminho. Descobrimos no decorrer do filme que essa mulher foi assassinada nessa estrada. Tananana. E aí, a partir daí, a gente começa uma espiral de loucura de Minka Kelly, por quê? Ela começa a ter visões em sua própria casa, né? De tudo mamãe. Que você imaginar. Mamãe, que a mãe dela tinha demência, e ela começa a se preocupar de ter problema mental também, né? Transtornos mentais também. Ela começa a ver pombo morto no jardim, sistema de alarme toda hora tá bugado, ela vai tomar banho, ela é afogada. E aí... E sempre as pessoas esquisitíssimas ao redor, né? Isso, vai o aluno lá dela, professora, eu vim aqui ver se estava tudo bem. Ah, por que não estaria ele? Porque talvez a fulana tenha morrido. Aí você fica assim, ué. Aí ela começa a conversar com as pessoas nas faculdades, nas coisas. Pô, vai, eu conheci a fulana, ela era muito linda, não sei o quê. E, gente, tudo baseado nessa grande amizade que ela tinha com essa mulher que você nem conheceu e ela viu nessa estrada numa noite. Uhum. E aí você fica sem entender. E enquanto isso, o marido dela fica assim, você tá meio doidinha. Só gaslight da mulher o tempo todo. Não tem uma frase nesse filme que esse Bruno tá fazendo um gaslight com essa mulher. Não, e tipo assim, toda hora ele tá deixando ela sozinha em casa, essa mulher não tem, sabe, como chamar uma acompanhante pra dormir com ela. Uhum. Aí tem Shannon, ela fica dizendo pra Shannon assim, meu marido tá falando que eu sou doida, hein? Ela, imagina, você não é doida não. Ninguém começa a alucinar assim do nada. Seu marido também, hein? Ai, ai, ai. Ela, ah, pois é. Você pode vir dormir comigo, amiga? Vou sim. Chega no dia, o marido liga pra ela, fulano já tá aí com você? Ainda não. Ah, tá bom. Ha, ha, ha. Na cena seguinte, a casa tá sendo cercada. Você fala assim, quem será que tá fazendo isso, né? Aí o auge pra mim... Porque, assim, esse filme tem muitas cenas dessa mulher achando que tá enlouquecendo, fazendo exame, tudo é um inferno. Mas tem uma cena que eu falei assim, gente, se essa mulher pegasse um celular e tirasse uma foto, tava tudo resolvido. Que é a cena que ela sai no jardim, vê um coiote, um sei lá o quê, morto, e aí ela, tipo assim, ela acha que tá vendo um bebê na floresta, e na verdade é um bicho morto. E eu falei assim, gente, tira uma foto disso e mostra pros outros. Ela fica... Ah, uau, tô vendo coisa, marido. Não tem nada na cidade da noite. Mas, amiga, por isso ela tá uma gaslight, porque ela tá merecendo, que é muito burra. Pois é. Não, tipo assim, esse homem bota toda hora ator dentro da casa. Oh, garoto, para de ouvir Luiz Souza. Não era Luiz Souza, não. Esse homem tá toda hora colocando coisa dentro da casa dela, aí chama o homem que vai instalar o alarme e fala, já tem o mapa da casa inteira, não sei o quê. E eu pensando, mas por que essa querida já não chamou a empresa séria, gente? Pelo amor de Deus. E aí, de repente, o contrato... Ah, não, porque você já assinou o contrato. Mas assinei contrato nenhum, né? Mas assinou o contrato sim, ó. Olha aqui, aí tá escrito com a letra de criança da quinta série. Fulano, Minka Kelly, tá escrito lá. É verdade esse bilhete. Exato. E aí a policial fica indo na casa dela toda hora. Olha, tô desconfiada, hein, Minka Kelly? Imagina. Que acho que hoje. Tu matou é a mulher, hein? Pra quem não conhece ela, matou que matou a mulher. Ai, gente, e aí assim, esse filme é muito longo. E como eu falei, são cenas muito curtas dela enlouquecendo, aí ela dó. Aí, fade to black. É, a bicha, marido, só dorme, inclusive. Aí o marido, você tá bem, meu amor? Você tá meio doidinho, né? Aí ela, não sei o que, dorme de novo. Aí vê o monstro, aí grita, o marido, tinha nada. Ela dorme mais uma vez. Meu Deus. Aí, ele leva ela no médico, aí o médico fala assim, acho que você está com esclerose e demência igual sua mãe. É verdade esse bilhete, acredita aqui, toma esse remedinho aqui. Aí ela, meu Deus, remédios. E aí a bicha passa, sei lá, 3 dias dormindo direto, aí quando ela acorda, Dermó fala assim, já tomou um remédio, menina? Ela, claro que não. Aí ela, toma um remédio então. E a policial começa a falar assim, tua amiga Rachel, né, que é Xeno, ela, a família dela era dona da casa que tu mora, né? Aí ela, pois é, será que, não sei, assim, pensando que Rachel não tem um negocinho assim, não? Chateada, será que ela ficou? Imagina, não dá pra ver, a Rachel tá super bem, ainda bem resolvida. Ela, tá bom então, né? Se você diz... Qualquer coisa vai avisando, né? Vai me avisando. E eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo? É minha irmã. E aí vem o ponto de virada do filme, né? Que Sassy ficou... Ah, não, porque ela vai almoçar com Rachel e aí ela ouve o telefone tocar... E é um segundo telefone, né? Aqueles telefone de flip, né? E aí eu amo que ela vai e pega o telefone e leva pra casa. E aí, também não faz sentido nenhum. Porque ela, a Maggie Grace e o marido de Binka, eles estão ali se incriminando o tempo inteiro. Ah, porque você botou as luzes pra pegar? É tipo a direita, você, né? É, você mandou... o médico falsificar o negócio, você assinou o contrato e disse que mandou falsificar a assinatura dela. É várias coisas que não fazem sentido nenhum, meu Deus do céu. Não, gente, é ridículo. E aí tem uma cena, né? Começa ela tá. Depois ela lê isso tudo. Ela vai pro. Ela atende um telefonema do marido, né? No telefone falso da Rachel. E aí fica toda se tremendo. Aí ela vai pra sala, toma 250 comprimido, enfia uma faca no bucho e se mata. Olha, pra mim isso é demais. Toda essa parte... Assim, não que esse filme seja um primor, mas toda essa parte, depois que a gente sai do gaslighting, pra gente ser gaslightado pela história, aí... Conta pra gente, Leandro. E aí, depois que ela se mata, você fala assim, tem 20 minutos de filme ainda, né? Quantos Fate Black ainda vai rolar? Aí o aluno, né, vai atrás dela. Professora, o que tá acontecendo? Aí, não tem o que fazer também, não tem chato punheta pra tocar, caralho. Né? Não tem a punheta pra tocar. Aí, esse garoto chama a polícia, porque ele vê a mulher lá toda morta. Polícia leva, e aí nisso Dermot e Xenon estão assim, menina, temos que pegar o celular, né? Porque senão a gente tá pode ser incriminated. E aí, gente, pra mim, um festival de cocô atrás do outro, que esses dois entram nessa casa. Não faz sentido nenhum, porque a policial liga pra ele e fala assim, então, sua mulher não sobreviveu, tá morta. A ambulância tá aqui e levou ela. Supostamente a ambulância levou o corpo. E aí, de repente, eles estão perseguindo Minka Kelly dentro da casa. Não faz sentido. Não, e eles entram na casa, a Minka Kelly aparece de surpresa, como se fosse um fantasma. Daqui a pouco aparece o outro homem. Eles quase matam o homem. Eles dão 5 machadadas em Minka Kelly. E aí você fica assim, mas o que tá acontecendo? É minha irmã? E aí, depois de um monte de coisa, Minka Kelly fala assim, era tudo um plano meu. É ela fazendo gaslight na gente. E você fala, mas que plano é esse? Tu quase morreu 5 vezes na mão deles, minha anja. E ela fala, combinei tudo com a policial fulana, com o meu aluno, que era pra me achar, fazer um grande teatro. Ela posa pras câmeras que tá morrendo, né, pra eles. Sim. E você fica assim... Tudo combinado com a policial, né? Mas isso faz sentido, porque eles nem chegou a Rachel admite, né? Sempre tive inveja de você, você pegou a minha casa. E você fica assim, mas não era só mostrar o celular? Precisava desse teatro pra quê? Ai, meu Deus. E a gente descobre que a grande morta da estrada, né? Foi morta porque flagrou o grande caso de Rachel com o marido de Minka. Sim, olha... Complicado, né? Que perda de tempo, né? Que perda de tempo. Não, e assim, um filme que era pra ser surpresa, o Gaslight, né? Tá lá do tempo inteiro. É, não, o Gaslight pra gente... Quando chega no Gaslight, pra gente, realmente... É que ela tomou tanto, né, que ela queria subverter, né, o Gaslight. Pois é, expectativa. Não, e assim, o negócio que eu comentei com os meninos, que eu não sei se eles perceberam. A Minka Kelly, ela tá usando um sotaque nesse filme. Britânica, né? Né, tipo, deu a Diana Grão nela e ela decidiu. Porque ninguém é britânico no filme, só ela. É, porque o filme se passa lá em Irlanda, né? Supostamente o Rachel também, mas tá indo todo dia pra Nova York, né? É, mas o Rachel não tem sotaque. É, que ela esqueceu. Entendi. Ela fez Duolingo. Porque a minha querida tá falando normalzinha, de repente ela fala assim: oh, bloody hell! Você me jura? Ai, ai. Palhaça. Palhaçada. Uma mulher velha dessa, sabe? Gente velha, como diria Vinícius. Velha sons. Esse filme é uma palhaçada tão grande que eu fiquei sem reação, menino. Sem reação. No reaction. Ai, ai. No reaction, exatamente. Maravilhoso. Mas, menino, vamos seguindo aqui e falar então rapidinho do segundo episódio de Máscaras, né? Não Cairão Automaticamente. Né, essa minissérie aí que tem agradado ao Brasil, a todos, né? E a gente teve agora a evolução na história, mas eu senti que foi muito rápida a evolução, né? Todo esse plot do começo do comércio do AZT. Acho que fica meio... Não fica muito claro. Amigo, eu achei que não ficou muito claro, assim, porque, tipo... Tá, o Nando já tá tomando, e aí, de repente, a gente descobre que ele tá vendendo pras bichas ricas. Não, mas e ela aí... pede, ela fala, traz, ele traz em é uma viagem só, não tem várias. É, a doutora pede, aí ele traz uma vez, e aí depois quando ele não pode, vai a vida pegar, né? Nossa, aliás, aquela fiscal da Receita Federal, miserável, desgraçada. Desgraçada. Vagabunda. Nossa. Ih, ódio daquela puta. Mas e aí, Zanon, fala desse episódio que teve a sentada com camisinha. Ai, menino do céu, tá lá, né, organza. Respeita o Suzeli. Fazendo seu show, né? A drag de barba, né? Que naquele tempo nem tinha, eu acho, sei lá. E aí tá lá cantando e aí aparece um homem maravilhoso. Fica observando o Suzeli, né? Falei, ih, esse homem é hétero, vai querer pegar a Suzeli, né? Achando que é mulher de barba. Mas aí, na verdade, já é o caso de Ícaro Silva, né? É Ícaro Silva? Ícaro Silva. É. É um casinho dele, e aí vai lá, ele fala assim, vamos lá, eu vou sentar, e o cara fala assim, não gosto dessas coisas. Fala, garoto, olha a AIDS. Ele falou, então tá bom. Aí dá uma sentada de frente, depois come o homem de costas e faz um perereco. Ele todo. Fala que não gosta de camisinha, né? É. Sentado ele gosta. É verdade, não gosta dessas coisas que é a camisinha, né? Isso. E aí vai lá e senta com força. E come o homem também. E qual nome também? Que é versátil, né? O seu nome, né? Moderno. Versátil é o seu nome. Que a Amanda falou que essa cena não convenceu muito ela, né? Mas é isso, Nando tá lá. Sofrendo as consequências, né? É, como é que fala? Contraindicação não. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais do AZT, né? Enjoo, porque é medicamento muito forte, né? Então ele. É, e eu acho que não tinha, naquela época, não tinha esses testes como a gente tem hoje de um milhão de vezes, né? Eu acho que foi meio uma coisa vacina da Covid, né? É, pega aí o que dá, e eu acho que nem é ainda, eu não cheguei a pesquisar o começo do coquetel, nada. Eu acho que é alguma coisa que melhorava o sintoma, né? Nada que fazia... É, tiver experimental, né? Tanto que assim, não é que era proibido no Brasil, porque... Ai, meu Deus, queremos deixar as pessoas morrerem de AIDS, né? É porque não era aprovado, não era... Que diferente dos outros países, o Brasil sempre teve um bom sistema de saúde, né? Então... É, exato. Tipo, não era um negócio testado. Então, assim, o AZT dava esse tanto de coisa porque era meio que um negócio de teste mesmo. As pessoas estavam servindo de cobaia em tempo real, né? Exatamente. E aí, ele fica sofrendo essas coisas, e aí a Gloriosa Vida fala pra ele assim, fica aí, fica tranquilo que eu vou trazer o medicamento, né? E ela tá passando por sua própria barra lá, porque ela engravidou do piloto otário. né? Feio demais, aquele homem, gente. Ele não é feio, né? Ah, ele é feio. Bem bom. E decidiu. Não, ele pode ter um corpo legal de pai, mas... Não, tem cara boa também. É feio. Terrível. Ah, eu acho ok. Pra mim não me ofende. Pegaria, amiga. Ah, filha... Eu pegaria. Amiga, nós estamos no mapa da fome. A gente não tá podendo escolher, Eduardo. Ah, amiga, eu escolho. Eu não pegava até Suzili. Credo. De peruca. Mas e aí? Aí, tá. Ela... tá passando esse problema lá, tanto que ela vai para os Estados Unidos para poder fazer o aborto, né? E aí ela decide não fazer o aborto, graças a Deus. Vai ser a nova mãe solteira, né? Não, vai ser o pai viado, né? Meu pai é viado, eu amo. Vai ter pai eu viado. Amo quando o Nando fala assim, ai, tomara que seja homem hétero. Ela, Deus me livre. Muito fag-hag, né? Eu amo. Eu amo muito. Mas e aí, gente? Não, e ela vai lá para os Estados Unidos, né, pega as coisas, compra, e ela pega as coisas de criança, tira do pote, coloca as pílulas tudo lá, né? Sim. E ela traz para Nanda e traz para os viados tudo, né? Então... Traz para o Brasil inteiro. Vai salvar a AIDS do Brasil, né? Ah, é verdade, porque dessa vez ela já tá trazendo a quantidade maior, né, porque... Uhum. Ah, não, depois disso, né, porque ela fica presa lá. Aí o Nando fica desesperado pra tentar. Não, na verdade é isso. Na verdade, ela vai com o cara vai ajudar ela, o piloto. E aí, nesse meio tempo, tá, o filho do piloto vai pular de asa delta, pula de asa delta e passa a mão na praia. Uhum. Isso. E aí a mulher do cara liga, porque tava lá com a amante, né? Fala assim: menino, volta pro Brasil agora que nosso filho tá internado, tá com pneumonia, vai morrer, não sei o quê. Mas o piloto não ia ajudar. Ah, é verdade, no aborto. Porque ele falou que era coisa de viado e ele não quer estar envolvido com coisa de viado. Isso, é, no aborto. E aí ela teve que vir sozinha, decidiu não abortar e voltar pro Brasil com as pílulas tudo, né? Sim, botou tudo na lata de leite em pó, leite ninho. Chegou na alfândega, tá a filha da puta da fiscal lá. Não, tava a parceira deles, né, que eles sempre dão dinheiro, hein? Uhum. Ela abre essa mala, ai menina, aí ela abre a mala e fala, é vitamina, tô grávida, né? Falou, vai ali na polícia, você tá fodida, esteja presa. Corre ali na salinha ali. Uhum. Tá? E é um desespero, porque todo mundo que podia ajudar ela tá tirando o corpo fora um a um, né? Uhum. E aí Nando pede pra Organza e pra fala, ajudar. Então, pra ajudar, né? Tu tem um contato na polícia, e aí Organza fala assim, então, eu ajudo desde que... você traga também a ZT para as bichas pobres. Ricardo Silva sempre muito militante, né? Sim. Sim, sim, sim. E aí ele dá o plano de negócios, né? Depois, quando eles estão na praia, né? Que ele fala assim: você vai cobrar para as bichas duas vezes o valor, para as bichas ricas. E aí você vai comprar para as bichas ricas e o resto para as bichas pobres. E aí você vai doar para elas. Achei divo. Entendeu? Achou divo, amigo? Achei. Aí pega aquele homem lá de Organza, né, e vai lá livrar a pobre. Porque ele tá arriscando, arriscando a vida e a vida dele, né, gloriosa Leia, pra ficar pagando o preço normal pras bichas e as bichas só pagando preço de curso, não, né? É, e eu acho engraçado que depois disso aí, quando ele sai e tal, e ele vai encontrar o jogador de futebol, eu tinha escrito no nosso grupo falando, nossa, jogador de futebol muito fofo. E aí, logo no momento que eu acabei de escrever isso, o jogador de futebol fala, odeio viado, por favor, não deixe esse viado entrar no meu prédio mais. Aí eu apaguei a mensagem, falei, gente, não gosto mais de jogador. Né? Jogador fazendo jura de amor pra ele, e aí depois, não tem mais, não vem mais. Ela não vem mais. E ele não quer fazer o teste, né? O jogador não. É muito engraçado, né, que esse povo não sabe porque você... E o jogador ainda lança, eu não sou viado, porque eu só como seu cu. Né? E eu só saio com você, na verdade, né? Esse povo acha que não fazendo o teste, a doença não vai acontecer na vida deles, né? É, porque aquele negócio, né, se você não testa, você não sabe, né? Se você não sabe, não existe. Exatamente. É igual a mulher que quando a médica fala que o marido tá com HIV, ela fala assim, não, doutora, você não tá entendendo, a gente é hétero. E a gente é casada, não sei, 3 bolinhas, 3 milhões de anos. Meu mal sabe você, né? Uhum. A gente é casada há 3 milhões de anos, então... É igual mas achei fofa, né? A cena... Achei fofa a cena dela com a moça. Sim. Eu gosto também. Eu acho que é um... meio fora da realidade, né? Você jura que ela ia ficar do lado da nos anos 80, né, meu amor? Uma senhora crente. Né? Ele morre? Eu não entendi se ele morreu ou não. Acho que ele morreu. É. E agora vai juntar, né? E enquanto isso, o filho do piloto descobriu também que tá... Pois é, porque o piloto tá lá lacrando que é viada, não sei o que. Aí de repente você fala assim, então, seu filho teve um negócio de tuberculose aqui que é muito comum as pessoas que estão com HIV. Tem o filho mó chupa-rolo. E ainda falaram assim, tira ele desse hospital porque não vamos aceitar viadinho chupa-rolo aqui. O filho dele, o grande paca, né? Paca Lolo. A Pacala Piranha, lembra? De Veneno? Aham, saudade. Pacala Piranha, saudade. E aí agora vai se formar esse grande Megazord contra HIV, né? Todas as pessoas envolvidas na mesma história, mesmo não estando juntas, né? É, agora o piloto vai ajudar ela, com certeza, né? É, eu acho que vai... É, porque vai trazer remédio pro filho, aí vai juntar a mulher do cara que foi traída, vai, Nando, a menina, quem mais tem? Ah, vai juntar o polícia. Provavelmente a namorada Organza vai aparecer de novo. Sim. Então eu acho que vai, porque ele apareceu ali depois, né, no final. Então acho que agora vai ser esse grande Megazord GLS aí contra o HIV. É, mas aí a grande vilã fiscal da Alfândega não vai deixar barato, né, pessoal? Não, ela é a vilã da história, né? Eu amo a vilã da história. Mas eu tô gostando bastante, assim, da série. Eu também. Muito bem feita, assim, atual. E são 5 episódios, né? Ou 6. Sim, já estamos, já vamos chegar na metade da série. Então, rapidinho de ver. Sucesso demais. Tô curtindo. Também. Tô gostando bastante. Tão bom, né? Quando tem coisas legais, né? Uhum. E agora, menino, chegou o ponto alto da nossa semana. Que quem diria que uma quarta-feira traria o ponto alto dessa semana? Né? E trouxe. Porque vamos falar aí de A Namorada, né? A Namorada Ideal, na verdade, né? The Girlfriend, nova série do Prime Video, né? Estrelada aí por Robin Wright, né? De House of Cards. E por Olivia Cooke, de House of the Dragon. E também de Bates Motel, né? Uhum. Aliás, o clima escroto entre mãe e filha me lembrou meu muito Bates Motel, né, gente? Ah, é verdade. Coisa. Ai, ai. E a gente precisa que Leonardo traga pra gente todos os momentos dessa série incrível. Que foi uma grande surpresa. Que ele disse que talvez não sabia se ia conseguir dar tempo de assistir, mas deu tempo. Viciou e viu tudo de uma vez. Porque eu tive que defender a minha Sherry, né? Que tinha. Ah, nós vamos defender. Porque vamos ter briga nesse podcast hoje, que Eduardo. Não, Sassi... vamos ter briga nenhuma, que eu não brigo com ninguém. Ih. Ah, não. Já começou aí, ó. Já tá estranho, o Leonardo. Né? E aí, Leozinho, do que se trata A Namorada Ideal? Esse grande minissérie. Menino, essa série aí fala sobre, né, uma mulher inocente, Sherry, né, que acredita um grande amor, e a mãe megera do seu namoro, porque assim, Sherry é uma menina, as filhas de açougueira, né, muito entendida do corte das carnes, que trabalha com, ai gente, como fala real estate em português aquele? corretora, né? Corretora. Nossa, ela trabalha como corretora e conhece esse rapaz, cara de banana, porém muito gostoso, que é Daniel. A única, né, coisa de verdade na vida dela, ser corretora. Exato. Conhece Daniel, que é esse homem que é tarado, né? Ele vê ela e ele quer enfiar o pinto. E aí, eles vivem. Eles vivem esse grande amor e tal. Ela vai mostrar uns apartamentos pra ele. Olha aqui, você é riquinho, não sei o quê, porque Daniel é filho de dono de hotel, né? Uhum. Sim. E aí, né? Exatamente. E aí, Daniel é filho dessa mulher. Como é o nome da mãe mesmo? Laura. Laurinha. Laura é uma mulher empoderada, artista, né? Dona de galeria de arte. Bissexual. Eu tenho que abrir bissexual. Aqui de casamento aberto, tá? Sim. Mas eu tenho que abrir um ponto, um parênteses rapidamente, pra dizer o quão bonita a Robin Wright está nessa série. Ela está... Amigo, mas eu vou te falar que quando eu vi o trailer dessa série, eu até comentei, eu acho que você só achou que eu estivesse zoando. Eu jurava que era a mãe da Caroline de Vampire Diaries, a Marguerite, não sei o que, McIntyre, que fazia essa série, porque tá igualzinha. Ah, é plástica, né? Bem, eu acho que é o corte de cabelo de Robin que tá muito parecido. Pode ser, vai ser. Mas ela tá muito bonita, se você considerar que ela já tá com 60 anos, assim. Eu acho que ela tá muito bonita, a Robin Wright. Sim. Assim. Ah, sim. Porque eu vou mandar uma foto de Marguerite McIntyre pra vocês verem depois, vocês vão ver que tá a cara da Robin Wright. Mas enfim. E aí, Laurinha, eu falei pro Sasso. A gente começa, na verdade, essa série do ponto de vista de Laurinha, né? Que ela é tipo Dias Perfeitos. Isso, ela vai... Dias Perfeitos. Tirando o último episódio, todos os episódios é dividido em metade do episódio pela visão da Laura, metade da Sherry. Sim, mais ou menos, porque depois meio que mistura no final sempre. É. No final eles esquecem o conceito. Mas o que eu me impressionei da história de Laura é que, assim, eu não sabia exatamente bem o que era, tanto que quando Laura começa o episódio, ela começa a se agarrar com o novinho na piscina. Menino! Né? Tive a mesma impressão. Corpos embolando ali e tal. Eu fiquei desesperado, porque pra mim tem um clima muito escroto. Nesse primeiro episódio, principalmente, tem um clima muito escroto. Nessa cena da piscina, quando ela fica olhando a mão da Sherry, onde tá no homem. É uns cortes, assim, muito escrotos. E pois o pior é que quem dirige 4 episódios é a Robin Wright, né? Inclusive o primeiro. Amiga, mas é a intenção, não foi escroto, não. Você que fica passando pano pra véia. Amiga, mas eu entendo a intenção, mas... eu não botaria isso na visão da própria mãe. Se fosse a visão da Sherry, eu entenderia. É, sim, sim. Mas na visão da mãe, eu botaria sempre o mais inocente possível na visão da mãe. Eu também. Ela na sala, lá com o pé em cima do colo do filho, o filho só de toalha. Eu falei, gente do céu. Amiga, ela pega o filho com um pau duro gigante, que tá batendo no teto. Passa a mão na barriga dele quando ele tá batendo uma, né? Isso. Não, e tanto que quando eu vi essa cena deles dois se embolando na piscina e conversando e tal, eu achei que ele era o amor dela. Aí eu depois, quando ela começa a falar uns negócios, seu pai, não sei o que, eu falei, ah, será que são irmãos e rola esse clima? Depois eu entendi que era mãe e filho, eu fiquei, meu Deus! Foi piorando! Pois é! E essa primeira cena vai ter uma rima visual com a cena do final da série. Sim. E aí, ela, né, tem esse momento de flash com seu filho. Que horror! E depois Daniel fala assim, tem uma namor pra apresentar pra você, Sherry. E aí essa mulher faz questão de ser desagradável. Antes de falar, tem que falar que essa série é inspirada em Vale Tudo. Sasser não apoia a minha opinião, mas essa mulher é Maria de Fátima do UK. Afonso Rotman, Odete Rotman e chama ainda de Sherry. Tudo pra ser Vale Tudo. Isso. Ai, ai. E aí, quando Sherry aparece, a mãe tá conversando com sua amiga... Doutora Miranda Bailey. Fala assim, ah, Sherry, nome de puta, né? E aí, Sherry já entra falando assim, é, querida, sou inglesa, vou fazer o quê? Choro de puta, Deus me escuta, né? E aí, assim, uma coisa que eu tenho que aplaudir nessa série é que eles, enfim, conseguiram fazer a história do ponto de vista de cada uma de uma forma que me convence, porque, assim, ao mesmo tempo que cada uma tem uma interpretação muito própria do que foi dito, de como a outra agiu e tal, não acontece tudo diferente, né? Como sim, que a peça fez. É um detalhe, né? É uma fala, um jeito que a outra tá, uma expressão. Então, assim, realmente você consegue pensar, ah, essa pessoa poderia interpretar essa cena de uma forma diferente da outra. Exato, não, mas aí eu tomei pra mim que nenhuma das duas narrações é confiável. Sim, sim. Também. Tomei pra mim que nenhuma das duas narrações é confiável. Acho que, tipo, a gente vê essas sutilezinhas, né, no primeiro episódio, que quando ela derrama o negócio quente na Sherry, na versão da Laura, a Sherry fala um palavrão e fica puta. Ela fala, porra, tá quente pra caralho, não sei o quê. É, e na versão da Sherry ela só falou assim, ah, não, tudo bem, tranquilo, tudo bem. Acontece, né? Mas é como o Léo falou, é sutil essas diferenças, né? No geral, tudo é muito igual. Né? Sim. É, tanto que assim, eu falei pro Sassi, o único erro que a Sherry cometeu pra mim foi soltar o gato, né? Que eu achei que não foi de bom tom. Eu achei que ela tinha matado o gato. É, não, ela só abre a janela pro bichinho. Então, mas eu não sei que altura que tá ali, que o seu gato ia conseguir parar em pé. Ah, não, mas ele, a gente sabe que sobrevive, né? É, mas não tem o gato, não tem essa vivência, né? E que acham que ela matou o gato o tempo inteiro, mas depois que eu vi que o gato tava vivo, aí que eu falei, agora que eu passo o pano pra minha diva. Porque o que rola é, a Laura tem além dessa relação semi-incestuosa, ela tem uma coisa de controle com o filho muito grande, né? Ele é o filho único hoje porque ela perdeu uma outra criança, que é a Rose. É. É Rose. E aí ela, né, é muito... Ele é muito filhinho da mamãe, não sei o quê. E aí ela meio que não aceitaria ninguém, mas a Cheryl, especialmente, que é uma rampeira, ela fica um pé atrás, né? Cheryl tá sempre com as roupas baratas, as roupas que ela comprou que tá com etiqueta ainda. Começa a desconfiar das coisas ali. Eu solta o gato dela. Eu amo a vendedora da loja falando pra Cheryl, depois que ela passa o cartão, fala assim: então, amiga, se usar, a gente não troca, tá? Porque ela viu que tem cara de pobre. Uhum. A vendedora da loja fala. Não, e Cheryl tá tão preocupada com o vestido, né? Que na hora que Daniel vai querer abrir, ela fala: não, e só faz um boquetão lá nele, olhando nos olhos da mãe dele. Eu amo. Seduzindo. E aí, toda hora esse povo tá transando na frente dessa mãe, né? Se masturbando. Uhum. E ela sempre pegando muito fácil, né, também, né? Uhum. Tava sempre interessado, querendo ver, parece. E é tipo assim, eles saíram da mesa aqui. Aí a mulher vai andar, eles estão se pegando. É. Aí quando ele tá batendo punheta lá no negócio na Espanha, a mãe vai entrando também no quarto do filho à toa. Aí eu fiquei, limites, né, meu povo? Fecha umas portas aí e fala: mãe, não vai entrando aí não, que eu gosto muito de bater punheta ali na namorada. Aparentemente, nessas casas não existe porta. Não existe educação também, existe outra coisa diferente. Limites, né? É, limite não tá tendo. Porque assim, ela parece que ela faz questão de pegar, e eles também, não é que eles transem pouco, né? Porque também o tempo inteiro tá lá, tem se pegando, se chupando, se comendo, um inferno. Né? Ela alta de bunda pro alto na piscina. Uhum. Mas aí vai rolando essas intempestividades entre elas. E que eu achei interessante, que eu falei pro Sassi assim, foi, gente, no segundo episódio elas são best friends, né? Que é nessa viagem da Espanha, depois de um mal entendido ali, Robin Wright salva Cherry. Um semi-afogamento, né? Exato. Aí salva Cherry no mar. Aí Cherry fala assim: ah, menina, sabe o que é? Não vim de executiva mesmo, não. Usei o dinheiro pra comprar roupa. Mas você vê, Laurinha dá uma chance pra gata. Laurinha dá uma chance pra gata. Só que ela mente o negócio do homem lá, do noivo. Mas amiga, o que isso tem a ver com a vida dela? Ela mente. Se ela falasse: é meu ex, tava tudo certo. Mas ela fala: ah, colega de trabalho. Mas viada, ela não tem obrigação de contar pra ela. Passando pano pra mentirosa. Ah, você passa pano pra mulher que destrói a vida da outra? Você passa pano pra ela. Ah, pronto. A outra jogou o pai de 6 metros de altura, né? Mas botou, você sabe, o pai que era abusador? Botou o pai numa cama. Ninguém disse que ele era abusador. Falou sim. Não falou, não. Né? A própria mãe fala que ela não vale nada, que só ajuda porque é mãe, e vocês passando esse pano. Você fala que é uma mãe incestuosa. Então... É, eu acho que você tá muito passando pano pra dona Laura. As duas não valem nada. As duas não valem o pau que chupam. Não vale mesmo, mas dona Laura vale muito menos. Não tem ninguém certo. Não tem ninguém certo. Tá todo mundo errado. Eu acho que o mais errado, inclusive, é Daniel. Também acho. Se ele tivesse morrido, tinha acabado a série. É isso. Não, mas isso que eu acho engraçado. Porque no primeiro elas têm esse conflito inicial. E no segundo, elas brigam e já estão amigas. Aí dona Laura surta porque descobre que Cherry fez pegadinha no casamento do homem, do ex, né? Fez a Carrie estranha no bolo dele. Maravilhosa. E aí, viada, no terceiro essa mulher já tá com sangue nos olhos no nível. Se bem que o terceiro é do acidente, né? É, o terceiro é do acidente. E aí Cherry leva o filho dela no aniversário que ela queria ver musicais, né? Sim. E aí Cherry inventa: menina, eu contratei um passeio pra nós, escalada. Maravilhoso, gastou 500 libras à toa pra deixar. Tá devendo na conta 700 e não sei quantas libras. Tá que nem Bruna Braga no Serasa. Eu amo. E aí, o que acontece? Daniel, segundo Cherry, né? Nunca saberemos se é verdade. Né, não vimos. Daniel pediu ela em casamento antes do homem derradeiro. E ela falou: ah, claro, vamos sim, vamos marcar. E aí, na hora de escalar os negócios, Daniel caiu da montanha. Árvore da montanha, olê. Ah, obrigado, Zanon, que você conhece essa música, porque o Henrique esses dias veio me dizer que eu tava inventando. Você é uma novidade, né? Eu acho que eu sei até uma. Tem o galho, aí tem a folha, tem a flor. Uhum, galho da árvore. Árvore da montanha, olê. E aí, É a hora que eu falei pra Sassi, não tem como ficar do lado dessa véia, dessa senhora, desculpa. Por que que acontece? Daniel cai do negócio, se acidenta, fica um tempo ali no hospital. Vovó, vou fazer uma cirurgia, cortar um pedaço do crânio do teu filho, não sei o que, todo um Grey's Anatomy. E aí, em algum ponto, realmente, Dona Laura acha que Daniel vai perecer. Né? O médico fala, né, que ele não vai passar daquela noite. Sim, fala, vou desligar o aparelho porque já era. Exato. Ele fala, provavelmente não vai sobreviver. Deus. Mas na cena seguinte, a enfermeira que tira o negócio fala assim, vamos tirar o respirador agora, o que acontece é por conta dele. Sim, sim, que é o procedimento mesmo. Mas é aquele negócio, a Laura também, no primeiro momento ali do episódio 4, ela tá decidida a contar pra Sherry que ele tá vivo. Aí, ela tá falando no carro, viado. Que ai, ela fica. Pra ele. Ai, como. Ai, Cher, sabe o que que é? Não tinha. Porque explicando as pessoas no fim do episódio 3, vamos explicar pras pessoas o que aconteceu, calma. Fim do episódio 3, o Daniel tá lá ainda, né? Respirando com a ajuda de aparelho. Sherry tá ligando desesperado porque ela expulsou o Sherry do hospital. E aí ela fala assim: oi, Sherry, sua vagabunda. Exatamente. É porque ela não, até entendo que ela tava nervosa achando que Sherry tinha feito alguma coisa. Porque, afinal, mas, menino, né? Um dia também, mas ela tá semana lá, dias lá e não tem uma notícia, não atende nada. A menina tá com a cara, né? Ela dá mas o gosto. Mas se a grande Sherry quisesse, teria ido no hospital também. Ai, tá bom, Eduardo. Ele não ia deixar ela entrar? Ah, amiga, teria ido lá. Aquele pai dele é o maior banana pra Sherry. O que eu acho estranho da série inteira, a partir daí, a Sherry nunca tenta falar com o pai. Exatamente. É. Tipo, tudo ela tenta a Laura que eu dei ela. Aham, exatamente. Pra mim não faz sentido isso. Mas isso aí é roteirismo pra ter o que tem, né? É, não, senão não tem história. Aí ela vai deixar ele lá e acabou a série que eu dei, né? Aí ela atende Sherry e fala, Daniel já morreu. Eu entendo que na hora que ela fala, é do tipo, ela realmente achou que tinha sido, ela queria se livrar, ok. Só que o começo do episódio 4, que Eduardo Sassi do Sassi Logado está dizendo que ela ia contar pra Sherry, é ela dizendo assim, ai querida, sabe como é, não é bem que morreu, assim, morreu, né? É que na verdade ela tá bem, vai ficar bem. Pode ela ia falar contar a verdade, aí quando ela vê a Sherry chegando toda esquisita com o carro, quase batendo o carro, igual uma piranha, sendo igual uma piranha do carro, cheia de bolsa de compra, aí ela... acho que não vou contar, não. É, mas não é por causa das bolsas de compra que ela fala, não. É porque Sherry disse que ia casar com o filho dela. Também. É por causa disso. Porque tá usando o computador dele, tá na casa dele. Usando né, cartão de crédito. Usando o cartão de crédito dele. E era muito mais fácil que ele tava e falar assim, devolve isso aqui tudo, sua piranha. Contar depois pro filho, ó, ela tava usando tudo aqui, achando que era dela e acabou. Ela pensou, gold digger, né? Mas, amiga, não adiantava ela falar com o Daniel. O Daniel tava enfeitiçado pela xereca da Sherry. Ele tomou um chá de xereca que ele nunca tomou na vida. É porque ela tinha inveja que ela desse chá de xereca. Deixa ele dar o dinheiro todo pra golpista. É que, na verdade, a velha queria dar esse chá de xereca no filho, né? É, porque a questão não é só ela ter... Porque, assim, beleza, ela mentiu, ah, eu vou proteger meu filho. Só que além de proteger o filho dela, ela acabou com a vida da mulher depois. Ela hackeia o celular da Sherry, posta coisa pra ela mulher ser demitida. Ela se passou um pouco. Um pouquinho, né? Se passou. Você falou pra mim assim... ele falou pra mim assim... Como é que ele falou? Ela tá fazendo... Não é uma coisa tipo colhendo que ela plantou, uma coisa assim. Tipo, olha! Ela falou uma coisa... Ele falou alguma coisa meu pra mim. Meu Deus! Eu falei, gente, mas o que essa mulher fez pra ela? Não fez nada pra essa velha. Pra velha porque a mulher só foi gold digger mesmo. Não merecia. Vou acabar com o emprego, a moradia, não sei o que. Mas, amigo, pra velha, ela não fez absolutamente nada. Pois é. Só chupou o filho dela, que ela queria ter chupado. Mas quando a pessoa tá dominada pelo ódio, ela não raciocina, gente. Ah, mas olha, aí o problema é dela, é. Ai, gente, não aguento. Eu adoro não porque raciocina. É o que eu até falei pra você, eu falei, se essa véia fosse uma pessoa normal e não fizesse essas coisas, eu estaria do lado da véia. Mas eu aí não ia ter série, né? Imagina se a velha é super pacífica, fica mas, com amigo, filho, podia fazer a mulher super pacífica tomando... lapada dessa mulher e tentando sair falando com as pessoas e ninguém acreditando até uma hora que fosse acreditar. Mas ninguém nela. Acredita nela, né? De qualquer forma. É, porque ela é louca também. E vocês têm que reconhecer que a Sherry, quando contra-ataca, acaba com a vida da mulher também. Porra, mas ela contra-ataca também Depois de quanta coisa que ela passa. Porque são duas vagabundas, né? A mulher diz que o filho morreu, que já teve velório que ela não foi, tira ela do apartamento, que fala que vai vender, leva o filho pra Espanha escondida, bloqueia as ligações, faz o filho pensar que a mulher largou ele, pra mulher descobrir depois que ela já tá no açougue, toda fodida. Aí você quer que ela fique quietinha também, fale, ah, tá bom, a pessoa não tinha controle. Ela ficou com o homem de volta? Ficou com o homem de volta, agora eu vou aproveitar minha vingança. Ficou com o homem de volta. E aí ela tinha que fuder mesmo aquela velha, certíssimo. Eu acho. Também acho. Olha aí. E aí Sherry começa a cancelar. Ela só tá colhendo o que ela plantou, como você disse pra mim. Nesse caso, realmente, Laura tá colhendo o que plantou. Até então, Sherry tinha feito nada demais. Não, pra ela não tinha feito pra nada. Pra ela não. E aí, menino, Laura começa a furar os pneus de... Sherry começa a furar os pneus de Laura. Pega a assistente de Laura que foi demitida pra postar coisa que ela era tóxica nas internet. Eu amo essa parte. Eu amo quando ela mete a taça de champanhe na cabeça e estoura nela mesma. É, nessa parte eu vou ter que concordar que ela também se passou um pouquinho. Ah, sim. Mas assim, ela, é o que ela falou assim, ela se machuca. Ela não machucou ninguém além dela mesma. Deixa eu ver como ele é altruísta. Que... Tanto que eu preferiria que a série terminasse, porque, né, gente... Com toda a guerra que começa a rolar velada, ou não, entre Sherry, Laura e Daniel sendo um banana, a gente tem um final muito emblemático, né? Em que Daniel acha um celular de mamãe caído meses, né? Depois que Moses foi fuçar lá. E aí esse tem não, uma... né, viado? Um ano! Mas antes... Ninguém limpou a casa pra tirar esse celular. Mas menino, tem a cena antes que ninguém tava esperando no final. Você tá pulando pro final? Não, eu só queria falar rapidamente essa mensagem final, porque assim, a mensagem é uma conversa da Laura com a mãe da Sherry, que é um saco de bosta também. Falando, ai, minha filha é perigosa, implicava com os amiguinhos na escola. Tudo que ela queria conseguia. Ela se machuca, assim, gente, eu achei que essa mensagem do celular, porque assim, na hora que a Laura e a Sherry estão brigando no final, quando o Daniel tá drogado na casa, esse drogado pela própria mãe? Isso. Isso. Esse celular escorrega ali pra baixo daquela mesinha. O que que eu achei? A gente tá vendo uma cena meio ponto de vista da Sherry aí, em que a Sherry não fez nada demais. E quando ele for achar esse celular, vai ter atrocidade, vai ter ela ameaçando matar a véia, dizendo que vai enfiar uma vassoura no cu dela, alguma coisa assim muito grave. É só essa mensagem da mãe que ela já podia ter mostrado pro filho, inclusive antes de drogar ele, né? Porque eles estão conversando ali de boa, ela resolve drogar ele pra mostrar a mensagem que ela já podia ter mostrado. Eu não entendi muito bem. Ela tenta mostrar e ele fala, não quero ver, não quero saber, sai daqui. Mas, gente, vou estar se tocando alto. Entendeu? Não, eu acho engraçado que pra vocês fazerem a validação da Gloriosa Sherry, fazerem a validação da Gloriosa Sherry, vocês desvalidarem a mãe dizer, minha filha é uma psicopata, quando ela não consegue o que ela quer, ela machuca as pessoas. Não, ela se machuca, não machuca não, as ela pessoas. Machuca as pessoas também. Quando não ela não consegue o que ela quer, ela coloca os dedos, as unhas na jugular das pessoas. É isso que não, ela amigo, fala. Não, amigo, mas eu não tô dizendo que a fala da mãe era mentira. Eu tô dizendo que, assim, para este final da série que eles querem mostrar, de que a Sherry é filha da puta mesmo, eu achei que ia ter algo mais, entendeu? Tipo, ia ter algo dela falando, não a mesma coisa que a gente já sabia que a mãe tinha dito, que é meio vago. Só isso. Não, é porque eles só mostram o trecho que a gente não ouviu da conversa, porque o resto todo a gente ouviu, né? Não tinha nada demais, era tipo, ai, minha filha, quando ela quer atrás, ela vai das coisas, se custa o que custar, ela machuca todo mundo, ó. Não, é porque a gente já tinha ouvido a conversa, né, que ela fala, que empurrou o pai, e não sei o quê, a gente já tinha ouvido tudo isso. E o Daniel ouve isso, a gente só não ouve de novo, né? Ela fala, ai, ela vai arranjar um jeito de se livrar de você, só que matou a mãe, foi ela. Ele é um bostão, não assume as coisas que ele faz, ele agora vai dizer que, ah, ela me manipulou. Não, ele obrigou a mãe a drogar ele, a tentar afogar ela. Tanto que ele cagou e casou com ela e engravidou ela. Sim, mas ele só ouve essa mensagem depois, né? Mas ele não tem o menor remorso de ter matado a mãe dele. Mas ele fica com aquela cara de fiz merda quando ele ouve a mensagem e vê ela lá grávida com cara de psicopata. Ah, mas agora que já matou a mãe? Agora que já matou a mãe, foda-se. Mas na cabeça dele, ele matou a mãe porque ela manipulou. Se depois e ela, na cabeça do próprio cu, estoura, então. E ela não fez ele matar a mãe, não, porque ele matou ela sozinha. Ela só saiu do buraco. Inclusive, ela falou, para com isso, garoto. Não, inclusive, ela ficou com um olhar genuinamente chocado quando ela viu que ele matou ela. Pois é. Viu como ela era uma boa pessoa? Então, mas a cara dele ouvindo a cara dele ouvindo o recado dá a entender que ele interpretou a fala da mãe de saco de bosta dela como é, ela arranjou um jeito de me fazer matar minha mãe porque ela é muito má. Sim. Não, eu acho que ele só entendeu assim, minha mãe falou e era verdade, eu não quis ouvir e é isso aí, agora tô aqui. Mas eu continuar comendo. Era uma bosta, né, então. É, mas ela tá grávida, meu pai ama ela, é isso. Seguirei, porque o dia que eu pedir o divórcio ela vai me matar. Eu amo. Outra que eu amei é a Hippie, a velha Hippie, né? Que é amante de... Grande Lilith. De Laura, que passa pano pra ela a série inteira, pior que a do Assass. E aí, na hora que picha os quadros dela, ela fala, ai, foi longe demais, assim, eu não estou passando pontos, estou trazendo contrapontos. Entendi. E todos a gente rebateu. Eu acho que assim, ninguém presta, mas não, ninguém entre presta, as duas, sou o time Sherry porque é uma diva, né? Uhum. E porque não, gente, e as cenas que a gente falou? Que a mulher fica... A mulher recebe as nudes do filho uma hora, eu falei, do Assass, o que tá acontecendo? A amiga, eu tava... Na hora que o marido dela começou a chupar ela, eu falei, gente, ela vai começar a ser chupada e ficar vendo a foto do filho. Eu achei que ela ia dar pro marido e ficar olhando as fotos do filho com o pito. Eu tava desesperado, amigo. Pelo menos nessa cena eu falei, finalmente a véia tomou uma atitude, pelo menos parar de ver as fotos, né? E achar esquisito. Uhum. Nossa, tem uma cena que ela tá olhando pela janela e Daniel vem aí, tipo, vai enxugar a cara com a camisa, assim, ela fica secando o abdômen dele. Ai, gente, que desespero. Ela beija na boca dele, né? Aham, te amo. Se ela fosse uma pessoa normal, eu estaria do lado dela, mas não tem como. Ela causou muita coisa ali. E é isso. É isso. Série diva. Mas assim, a série é bastante boa, né? Acho que engajante. Farofa do jeito que a gente gosta. É um filme do Super Cine, né, gente? Um filme do Super Cine. Ah, eu achei melhor que o filme do Super Cine. Achei. Não, é um filme do Super Cine, total. E eu acho que ela é muito assim. Ela Super Cine bem feitinho. É. E tem 50 minutos cada episódio e prende os 50 minutos. Sim. E eu acho que é muito mérito também de Olivia Cooke e Robin Wright, que estão ótimos nos papéis. Sim. Agora, eu achei Olivia Cooke, eu sei que vocês já acompanham dela da Casa do Dragão e tal, mas eu achei ela a cara da menina do Sex Education e do White Lotus, do Dentinho. E do Bates Motel, né? Ela gosta dessa coisa de filho e mãe incestuoso, né? Gente, quem diria que a menina de Bates Motel ia chegar onde chegou, né? House of Dragon. E ela é muito boa. Gosto muito dela. Ah, querida. Não, porque quando o Sassi viu primeiro, ele falou, Alicente vagabunda, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou detestar essa mulher. E aí, foi tudo ao contrário. Não vai, porque você botou na cabeça que ela é a Maria de Fátima. Ela é a Maria de Fátima, golpista, a mesma coisa. Você botou na cabeça que ela é a Maria de Fátima, então não tinha como você não desgostar da personagem. Uhum. Amiga, ela faz igual a Maria de Fátima, se joga da escada e Olivia Cooke se dá uma taçada na cabeça. É a mesma coisa. Não, e assim, o discurso dela com a Laura no final dá a entender que a Laura faria aquilo com qualquer mulher que ficasse séria na vida do filho. Ela fala, é meu filho, eu não quero que ele saia, não sei o quê. Então você fala, o problema tá na velha também, né? Que não me ajuda. Ai, ai. E segunda temporada, vai ter? Com o espírito da Laura, né? Uhum. Menina, eu vi que essa mulher é um livro, né? Tipo, tem uns, assim, as irmãs, o namorado, mas assim, eu não sei se é sequências, mas assim, os livros dessa mulher, tudo esses títulos. As irmãs, a tia, a sobrinha, o namorado. Sequência não tem como ter, né? Não tem por que ter sequência, né? É, não tem como ter. Eu achei interessante também. Porque eu achei que ia ter algum flashback da morte da irmã, né, pra contextualizar. Mas eu achei muito legal a fala dele pra ela, que ele fala assim, você nunca consegui ter uma relação normal com você, porque eu tinha que ser eu e eu tinha que ser a Rose, né. Então, tipo, ele sentia isso de, tipo, ela sentiu a morte da outra filha de uma forma que ela compensava realmente tudo nele. Uhum. Aí eu senti falta mais da história do pai, do por que ela fez aquilo. É no livro O Pai. O pai que empurrei, né? Isso. O pai ideal. O pai ideal, eu amo. Essa cretina também tinha um relacionamento aberto, decidiu fechar só pra poder ela pegar a outra, sapatão, pra poder trair, né? Monogamia mata. É, porque o problema foi, assim, não é que ela traiu, mas assim, justo a pessoa que o cara não gostava que ela ficasse, porque já sabia que tinha um negócio, né? E ela vai lá e pega a mulher. Também não me ajuda, né? Quem então, nunca, né? Eu nunca. Nunca peguei mulher. Ridículo, ridículo. Mas assim, tirando diferenças à parte, nós três recomendamos a, sim, a Namorada Ideal. É uma série muito ótima. Boa. Pra ver, a gente recomenda a Namorada Ideal e só se recomenda a mãe, né? E aí, se vocês assistirem, fala aí depois quem que vocês, qual time você é, né? Qual o time, né? Team véia ou team golpista? Ai, ai, meu Deus do céu. E é aquilo também, né, gente? Uma série que você tem que desligar totalmente, pensar assim, ah, quando a Cheryl encontra a menininha, que era amiga do Daniel, ela não fala que o Daniel tá vivo, só fala assim, ah, que bom que ele não tá aqui pra ver o que você tá fazendo, sabe? Tinha umas coisas muito convenientes. Aham, sim. Então é isso, né? É, tem que voar. Tipo, a Laura achou que a Cheryl nunca ia voltar pra cidade, só porque ela tirou o emprego dela. Não. Olha. Mas ela morava em Londres, não morava? Só era, tipo, meio afastada, né? É, quando ela vai trabalhar no açougue, ela meio que fica de fora ali do centrinho. Só que aí quando ela volta pro mundo da imobiliária, que ela tá lá no prédio, inclusive ela vai fazer uma entrevista com um homem que fala, menino, o Daniel tá bem ali. Exato, ele fala, menino, tá de uma almoçando em cima, que loucura. Coincidência. E tipo, a Laura nunca imaginou que isso ia acontecer? Aparentemente, é porque a Laura não sabia que o homem tinha dado cartão pra ela, né? Mas tudo bem, mas ela nunca pensou que a Laura pudesse encontrar a pessoa que conhecesse o Daniel ou o próprio Daniel um dia na vida? Ah, deve ter pensado, mas não imaginou que pudesse acontecer com um tal nível de conveniência como foi uma pessoa dizer, poxa, ela tá almoçando aí em cima. Porra, mas é que foi uma conveniência também depois de meses a mulher acreditando que eu não tava morto, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Olha aí, Gianni Prioli reconquistou o canal, hein? A Twitch devolveu o canal pra Gianni Prioli. Olha aí. Ah, adianta. Devolver o canal. Vamos botar ela cantando com a Greg, né? Ô, oh, sideral. Vamos para comentários, então? Vamos. Começando aqui com o Daniel Araújo, que tá lá no The Town, inclusive, assistindo shows, né, hoje no The Town. Ela e seu esposo estão lá, dizendo, gente, gente, gente, eu tô passada com esse final horrível de Dias Perfeitos. Rafael Montes conseguiu piorar ainda mais. No final do livro, já fiquei puta com um final sem justiça. Mas sério, chá de cogumelos mágicos pra recuperar a memória e depois deixar ele lenda da cuca? Vai me desculpar, mas puta que pariu. Tá certo que poderia ter justiça. Acho justo ele ter que ir pro sanatório. Mas dava pra ter sido feito de outro jeito. Ele podia ter confessado, ter colocado um loló na bebida e aí, no meio daquele jantar escroto com a família dela, começava a falar e a polícia já chegava prendendo. Mas enfim, prometeu um final diferente e entregou uma pataquada sem tamanho. Precisava registrar a minha indignação. Mas ouvindo vocês... Ah. Achei muito exigente. Achei muito exigente. É tipo o Rafael Monsa, tava achando que ai, confessar, levar preso. Não, maior ator do Brasil, né? Segundo ele mesmo. Ah, você viu que vai... É, você anunciou que vai ter a segunda temporada agora? Eu não anunciei porque não é verdade, né? Ah, não é não? Não, amiga, do momento que, enquanto a HBO não falar assim, estamos fazendo, pra mim é só especulação. Ah, eu achei que era. Que era real. Não, porque o Rafael Montes. Eu achei que fosse também. O Rafael Montes falou, gente, não tem nenhuma história sendo desenvolvida, não. Ué, mas eu vi um monte de portal diferente. É, porque eles falaram que o Silvio de Abreu tá envolvido, mas o Silvio de Abreu é só supervisor de roteiro, né? Só se eles depois falaram assim, ah, Silvio de Abreu vai escrever, Rafael Montes não vai ter nada a ver. Não, então, porque aí tem até essa fala aqui que eu até queria falar, que ele falou assim, a HBO me ligou 3 vezes e eu disse não. Na última eu falei talvez, vamos ver, do ódio para o amor é um pulo. Eu não gosto de fazer nada que seja ruim, se tiver uma boa história. Olha aí. Eu amo que ele fala, não gosto de fazer nada ruim e as bombas que ele faz, né? Olha aí, então, não tem nada confirmado, né? Quando confirmarem, tudo bem. Mas por enquanto é só especulação. É, porque mas... o elenco tá até hoje fazendo esse personagem, tá? Que negócio? É porque Camila Queiroz vai ter neném, né, também, né? Agora. tem nem como ficar inventando essa coisa. Não, não é dela não. A gente põe só a Camila Pitanga com outra vingança aí. A Camila Pitanga vai sair da cadeia pra se vingar da Zuka agora. Não, pode ser a Camila Pitanga com outra pessoa que vai ser a inimiga. É, não, a gente vai tentar trazer todo mundo. Com certeza. Pode inclusive botar outra atriz fazendo a Zuka, dizer que ela trocou de rosto. Olivia Cooke, né? Uhum, Olivia Rodrigo. É isso, precisava registrar minha indignação, mas ouvindo vocês tem coisa que faz mais sentido. E o ranço diminuiu 3%. Uma série que é uma bela bosta, é Na Lama. Uma mistura de Vis-a-Vis bem piorado, uns plots nada a ver. Tira essa lama das botas. Dei conta de um episódio, olha que foi sofrido. E o Clube das Quintas aqueceu meu coração. Tem algumas diferenças, mas nada que me ofendeu. É isso, beijos. Beijos, Dani. Aproveite o aí. Próximo comentário de Gabi Fernandes, dizendo: não assisti muito da pauta, mas vi a série do Aeromoço. E lembrei do único filme decente do Jared Leto, que é o Clube de Compras Dallas. Achei, a não ser que piore muito, uma minissérie muito boa. É importante lembrar momentos em que essa doença não estava sob controle em lugar nenhum do mundo. E que o nosso SUS conseguiu disponibilizar o tratamento para todos. Os outros programas, vou ficar com os comentários de você. Até Drag Race. Não, vi apenas uns 10 minutos do episódio. Os participantes nunca viram um vídeo, trecho, Reels, Gongada Drag? Gostei da frase perfeita do Léo. O problema desse episódio, fora tudo, é que elas não sabiam o que tinham que fazer. PS, frase do programa. Setembro Amarelo! Ai, PS2. Também amo Júlio e os Fantasmas, Mandy. Beijos, pessoal. Boa semana. Ô, vou falar em Júlio e os Fantasmas. Diz que o filme lá que tem aquela imagem do Fantasma Gostoso, do Charles, diz que é muito bom o filme. Muito bonitinho. Qual é o nome? Ela chama... Pra gente procurar no... Então, o Luciano Guarato me falou dele. Vou achar aqui, tá? Tá. Aí a gente procura junto com o da De Repente 70. Boa. Próximo comentário de Levi Ventura dizendo: olha, vocês estão falando tão bem desse Australian Survival que vou atrás pra ver a temporada também, viu? Vai sim, vale a pena, vale muito a pena. É triste ver o que foi se tornando essa segunda temporada do Drag Race Brasil. Acho que as queens tinham um potencial pra render uma boa temporada, mas a produção e edição não ajudaram nem um pouco. Poseidon foi melhor que Melina no Lip Sync e não tinha necessidade de Double Shantae. Esqueci de terminar de ver esses episódios finais de Dias Perfeitos. Mas que bom que entregou um final satisfatório. Entendo as considerações de vocês sobre a recuperação da memória dela. Mas Nicole já disse Nine Perfect Strangers para não subestimar o poder do Melos. Olha aí. Sempre bom ter a companhia de vocês no domingo. Até semana que vem. Televir. Inter. Ó, o nome do filme é Splitsville ou Amores à Parte. Splitsville? Vou te mandar scripts. Splitsville. É desse ano, né? Sim. E com Dakota Jensen? É, Dakota. Adoro. Vou baixar pra nós. Comprar pra nós. Adquirir a cópia digital. Alugar a sala de cinema. Isso, vendo no IPTV. Próximo comentário de Karine Rodrigues, dizendo: oiê, adorei a indicação psica. E Drag Race, estou torcendo para Ruby Knox. Torceu certo. Olha aí. Obrigada pelas dicas. Beijos. Beijos, Karine. Meninos, contar uma curiosidade psica aqui, aproveitar o comentário da Karine. Conta. Minhas amigas casadas, tudo começaram a ver psica, né? Aí uma falou assim: nossa, muito boa essa série, não sei o que, assista. Aí outra falou: nossa, credo, que coisa horrorosa. Comecei a ver aqui, quase morri de tristeza, não sei o que. Como é que vocês gostam disso? No dia seguinte falou: ah, estranhei o primeiro, mas aí continuei maravilhosa. Igual a gente, com várias coisas. Exato, eu falei: ah, gente, é pesada, mas se você seguir... É pesada mesmo. O que mais a gente tem aqui? Luciano Loureiro, nosso corredor, dizendo: máscaras não cairão, promete putaria com militância. Adoro. Quem está acompanhando Alien Earth? Um monte de gente, mas não a gente. Não, esqueci dela. O quinto episódio é bem legal e mostra como aconteceu a bagaceira na nave antes da queda. Amigo, não é pra gente, infelizmente, né, menino? Nem Érica gostou. Ah, então tem as nossas naves. Tem. Daquela eu do vou atrás disso. Vai ver os cinco episódios. Não, vê os cinco. Tente. Próximo comentário de Diogo Almeida, dizendo: olá, logados! Dexter teve uma temporada excelente e sim, ainda existem fãs do Indiana Jones. Ele levantou a mão. Fico feliz que o Sasser ouviu o clamor dos ouvintes e finalmente assistiu The Pitt. E o resumo caótico de Hot Wives me fez querer ver a série. Espera chegar na Netflix agora, amigo. Que aí tu assiste sem ter que fazer tudo que eu fiz. Menino, Marcelo Souza postou um comentário aqui que eu não entendi, mas eu tenho a memória da Dory, né? Se vocês conseguirem alcançar o que ele quis dizer, vocês me avisam. Ele disse assim, gente, mas o nome é Cheesecake, mas é claro que é mulher. KKKKKK. Não vou saber também. Também não. Eu fiquei meio perdido aqui, mas o importante é ter saúde, né, gente? próximo comentário de Mariana Simas. Também tá com a gente aqui, chegando a parente direto, dizendo: morrendo de rir que a lógica dos personagens do Dance with the Stars é a mesma da utilizada na Fazenda. Se é primo de quarto grau, cunhado, ex-subcelebrity, artista infantil que quando adulto caiu no esquecimento, influencer ou TikToker, o importante é causar. É isso, amiga. O importante é causar. Nosso sonho é virar influencer também, virar e poder participar do Dance with the Stars quando a gente estiver mais velho, né? Próximo comentário de Jorge Albuquerque: consegui identificar os TikTokers que vocês odeiam. KKKKKKK. A dupla se passa demais. Menino, veio gente na DM me perguntar quem era. Luciana me perguntou, as pessoas desesperadas pra saber quem eram as Olivias Rodrigues do momento. Ai, ai. Samara Trindade, amo o logadinho de 4 horas. Sobre o Runaround, também fui muito enganada pela promo dos episódios por conta do maldito ônibus, pensando que fosse de arrasta ou ficar ferido. Acabei gostando, mas com certeza não renova. Sobre Valtinhos, o Valtinho gay podendo fazer trisal perdeu a oportunidade por orgulho. Que isso? É, mas os meninos não queriam fazer trisal com ele. É isso, queriam fazer só entre eles mesmos, entre os dois. Exatamente. Não queria terceira metade. Metade de mim... Próximo comentário de Fabiane Vedana, dizendo: vi uma pauta e meia até agora, sendo os Valtinhos e meia Vandinha. Zero vontade de terminar. O tanto que vocês me lembram de ver bomba, tava na expectativa pro filme da Cristenzinha, mas pelo que vocês comentaram, creio que nem vi e nem verei. Adoro começar minha semana com vocês. Ah, não. E Amanda, veja a pose. Pessoal botando mais uma série na lista de Amanda, eu amo. É, eu não vou nem insistir não, porque pra mim Hensgarrit já foi uma vitória inesperada, né? Deixa ela acabar a Hensgarrit e a gente bota a pose na agenda dela. Menina, nem te contei que eu fui ver o episódio de Vandinha, né? E aí, E aí, eu não aguentei olhar pra cara da Jane Ortega mais que 20 minutos e eu desisti. Não é bom. Nossa, ai, gente, como pode a pessoa ser tão insul, cara? Sim. Até amiga. Ela colorida, não sei o que tal, eu tava irritado. Sim, eu concordo com você. Nossa, pensar que eu gostava tanto dela em Pânico. É, mas Vandinha acabou com tudo que eu gostava da Jane Ortega também. Uhum. Ai, ai, incrível. Próximo comentário de Vinícius Castro, vizinho de Leoz, em Brasília, dizendo: comentando sem terminar o episódio, porque tenha sido relapso nos últimos episódios. Cara, que ódio dessa temporada de Drag Race Brasil. Mais uma cotada que vai ganhar, não ganhou. Só porque chora feio igual a Viola Davis, toda catarrenta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala Drag Race por causa da Melody Queen? Que eu nunca tinha percebido que ela falava Drag Race. E ela falou 10 vezes Drag Race nesse episódio. Drag Race. Que ódio. Passei o episódio inteiro sem entender o motivo do vida. Até chegar às máscaras. KKKKKKK. Vocês são geniais. Juro. Eu não. Leozio e Lezanon e Amanda. Eu sou apenas um burrinho. Vocês que começaram com essa adição de vida. Zanon que começou. Zanon que não, foi vocês que começaram. Não fui eu, não. Era vocês que estavam no grupo. Não sei o que vida. Eu nem tinha visto a série ainda. Porque sim, que essas porra estão fazendo isso? Ah, mas no podcast foi vocês, Zanon. É, no podcast foi o Léo que começou. É isso, que foram nossas vidas. Vida. Cadê? Eu lembrei que li Dias Perfeitos quando achei o livro na minha estante. Não consegui terminar com os olhos esbugalhados dele. Me dá nos nervos. Amo é que você não ficaria bem na minha estante, né? Eu estava ali o tempo todo, só você não viu. Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo: 4 horas, meu Deus, que delícia. Estão atacados hoje. Menos de 30 minutos já saiu. Já não falei complicado pra não dizer que é uma merda. Amo vocês. Também amamos você, Gabi. E último comentário de Beck, né? Beck Futebol Clube. Belk? Belk, sim. Belkior. Eu não entendo até hoje porque o povo aclamou o White Lotus. Deu ódio de ver. Achei o lugar muito, achei muito chato. Só o lugar que é bonito. Ah, e também é necessário falar dessa privatização das praias e expulsão dos nativos. Mas não sei se é o roteiro ou a direção. Tem série que tem que fazer que nem o Léo mesmo. Só vê o início e o fim. O meio é só pra encher linguiça. Léo Azul criando um nicho, né, de pessoas que não assistem. Só assistem começo e série. Mas eu mesmo às vezes faço isso, como o Léo Azul faz também agora. Léo Azul criou um metinho. É porque tem movimento, coisa que só me deixa curioso pra saber o final. Não quero ver a jornada. É, às vezes a jornada nem importa tanto, né, Neném? Pois é. Às vezes nem importa tanto esse grande hit aí. Sucesso demais. Por exemplo, não dava pra ver só o primeiro e último de The Girlfriend, se não entender nada. É, porque tem muitas nuances. Pois é, muitas viradas. Menino, tô vendo aqui que as sapatões estão nervosíssimas com a renovação de Hunting Wives, né? Aparentemente tem um grande núcleo de sapatões, né? Um grande grupo. Mas sapatão, qualquer coisa que tem sapatão, eles estão assim, né? É, aí quando cancela, eles ficam... Isso aí era uma coisa de viado. Então, mas eu falo, elas ficam muito engajadas. É só ter uma mulher beijando o outro ali, pegando um peito um dia. Exato. E olha que a série nem chegou no Brasil, né? Imagina quando chegar. Isso. Vai ser tenso. Ai, ai. Mas vamos então para a minha chance de despedidas, então. Antes de Leozio pegar sua canga para poder pegar um solzinho por aí. Márcio Zanon, teremos vídeo essa semana, meu amor? Sim, menino, já tá programado para sair, já tá pronto. Que durou! Olha, se eu não me adiantei. Mas é isso, gente, me segue lá nos vídeos ótimos, no YouTube, no TikTok, X, Instagram, que aí saem os vídeos lá. Essa semana saiu das coisas que eu assisti no mês passado, são coisas que eu assisti aqui, né, que eu comentei aqui, mas lá é tipo um resumex do que eu mais gostei. No mês anterior. E aí, próximo vídeo já é voltando a escrever. Vai sair uma caralhada de capítulo de uma vez só. Então... Eita, que delícia! Eita, vai falar daquela cena? Vou falar. Ansioso. E é isso, gente. Dando uma puta sem limites. Sou puta, puta, puta. Puta, puta, puta. Foge, foge, foge. Quem que é? Como é que ele fala? Você chegou a ver esse vídeo? Qual? O cara fala o um vídeo assim. É Anitta ou... Ah, é o Shakespeare. O Shakespeare. Foge, foge, foge, sim. Foge, foge, foge. Aí é Anitta. Shakespeare com certeza, né? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Bota onde quiser, exatamente. Acho que tem tudo a ver com Shakespeare. Uhum. Eu amo. E você, Leozinho? Minha chance de despedidas, onde as pessoas podem te acompanhar, seguir a sua filha? Ai, amigo, não vou prometer sede agora não, que tá realmente muito difícil de editar, né? Eu tava com... Menino, tá me esperando essa edição com Camis, né? Eu até comecei a editar, mas aí vieram as férias, né? Eu preciso dar uma relaxada, na volta vamos ver o que a gente faz. É justo, fair enough. É isso. Arrasou, amigo. Mas acompanha meu Instagram aí, como é que eu posto nudes na praia aqui? O Brasil tá esperando. Tá. Nunca mostrou nem a pompinha pra nós, né, Sácia? Vai trazer muito. Pompinha? Poupinha. Vou fazer vai trazer muito, vai trazer muita coisa. Menino, você faria um sucesso muito grande nesse métier. Nesse métier. Faria muito sucesso. Você escreve um livro mais 18 de gays, você ia arrasar. Ah, então quando eu fizer o livro, aí eu faço sério aí. Adoro. É você com o livro na Suvaquarta, na Cue Quintas. Qual que era os outros? Eu esqueci. Ah, fala todos aí, Sacha, de novo. De novo. Monochromatic Monday. Ok. Eu tenho uma monocromática, eu te mandei. Sim, que é belíssima, inclusive. Olha aí. Monocromática Monday. Tem agora uma que eles criaram aqui no Brasil, que é a Penterça. Aí a Gloriosa Suba Quarta, Cuequinta, né? A Fat Cock Friday. Essa não tem tradução. Não, não tem. Ah, inventaram também uma no sábado também, que é Gozábado. Meu Deus. Nossa. Sutil, né? É, a minha e cena do livro foi essa aí. Uh-huh. O Exodus. E tem o glorioso Sunday Bundy. Você já participou do Gozábado? Já. Gente. Eu não tenho limite, né, gente? É páginas estáticas. É por isso que você gosta da Laura aqui. Que? Menino, fazer meu merchan aqui, que essa semana eu tô no Cinemação, né? Semana eu tô no Cinemação aí, falando sobre como é gravar podcasts exclusivamente em áudios na era dos videocasts. Gente, que tema bom! Não é? Como é manter um podcast somente em áudio, não ceder à pressão, né? Aí, essa semana eu tô no Cinemação. Então, tem. Você sabe que esse é um... esse é um debate que toda vez que eu vou falar para pessoas que normalmente não acompanham podcast, tem um podcast tal. Mas você grava em qual estúdio? Assim, quê? Para de ser doido. Podcast não é videocast. Videocast não é podcast, gente. Exatamente. Tá? Videocast não é podcast. Desculpa aí. Estejam avisados. Stay tuned, né? Então estou aí no Cinemação. Prestigiem lá, dê uma moral, tá bom? E é isso, então, meus queridos. Leoz, boas férias. Mas obrigado, menino. Tava mexendo umas coisas aqui pra viajar, achei as moedas de Amanda e Erika, que eu não sabia onde estavam. Então já sabem que vocês podem ir a São Paulo buscar suas moedas comigo. Ah, eu vou buscar tudo que eu tenho direito em São Paulo. É, tua caneca tá aqui, o presente de Leoz tá aqui. E meu Kindle, você vai me dar também. Também, tem que formatar ele pra você não ver minha escutaria, né? Que isso, deixa aí. Ai, economiza uns livros pra mim. Adoro. Ai. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Do it.